Nem parece, né, cara? Vai fazer 2 anos quase que eu não fumo, já. Tem os caras lá com isso que é cheat, que eles não fumam, mas eles só fumam cigarro eletrônico. Acho que até que dá. Imagina, cara, imagina o processo que deve ser pra produzir uma fumaça, um bagulho eletrônico. Né? O cara tá fumando metal, fumando cobre, fumando. É. Meio da área. Mas a diferença do cigarro eletrônico pro cigarro do filtro, o cheiro é totalmente diferente. O cheiro é igual os dois. Não, mas não, prejudica muito menos. Acaba indo pra fumar um só. Só que tem nicotina? Já porra? Não. O cigarro eletrônico não tem. Não tem. Não tem. Tem uma outra coisa que é só. É uma bala. Cara, composto? É caro. É caro comprar. Acho que é tipo uma barrinha contra a nicotina, que tem o mesmo efeito, mas não é nicotina. É, porque senão não tem. Pra inibir o. Mas é liberado no Brasil. Que é impressionante. Os que eu conheço, eles têm a nicotina sim. Pra você suprir a necessidade da nicotina. É tipo aquele, sabe aquele chiclete que você come? É basicamente isso que tem aquela. Só que é um cigarro. Só que é um cigarro. E aquilo lá você compra ou você paga tipo R$100, você fuma, você puxa 100 vezes e acabou o negócio. Já é. Dura bastante. Ah, o Parla comprou um, foi que chupou o negócio sem. Também ele deve. É que não era pra chupar o líquido, era pra botar um negocinho. Não, não sei. Pega uma vez, dá uma tragada, só pra passar vontade e deixa lá. Então, o cara falou que tipo, o bagulho tem 100 tragadas. O cara lá que joga comigo, cara, mano, o cara. Mano. Parece uma chaminé. Essa porra assim pra isso. Ele vai coloca mais um negocinho lá e vai, cara. Acho que era R$100 há muito tempo atrás. Agora deve ser mais baratinho. Ele é um pouquinho caro. Ele comprou esses tempos atrás. É igual, por exemplo, eu tava vendo tinta pra minha canetinha que eu quero comprar. Mano, sabe quanto que é a tinta? Uma das mais caras? 50 conto com um potinho com 50ml, drogas infinitos. Dá bem que dá bastante, porque é bem pouco. Mano, sabe quanto eu pago hoje? Eu pago R$15 em 3 cartuchos de, sei lá, tipo 2,5. Com uns cartuchos muito, muito ridículos. Quer ver o cartucho? Mano, 15 conto em 3 desses. Sai. Nossa. 15 conto em 3 desses. Tem calma, cara. Mas você tem que estourar o que é? Ah, eu enfio assim ela aqui na frente, rompe e é tinta dessa. É igual cartucho de pessoa. Cara, vocês pagam uma fortuna por que a gente fazia antigamente com músculos e estrume de cavalo. É, mas eu prefiro não usar estrume de cavalo. É, né? Então, sabe o que eu quero comprar agora? Eu quero comprar um cartucho com conversor, que parece uma seringuinha, assim, puxa a tinta com um pistãozinho e vai descarregando sozinho, sabe? Você usa. Ele conversa com a caneta no lápis, assim. Você bom, né? Lápis é bem mais barato. Ok, vamos lá? Onde estávamos? Todos mortos no inferno. Não, a gente estava gastando todo o nosso dinheiro. Pra evitar que alguém perca de novo, estávamos no orfanato descobrindo as coisas do João Grandão. Isso, aí tivemos a teoria da Anael. E acabou Ok, qual que é a teoria? A teoria da Kaida. Que a Anael e Kaida foram separadas. Tempo, e elas se separaram. Elas separadas na infância. É. E agora elas vão no programa do Gugu pra se reencontrar de novo. Só que o programa do Gugu é DNA. Ok. Pode ter acontecido alguma coisa, a parte boa dela voltou. Não voltou no tempo e a parte má. Não, a parte boa voltou, a parte má não. Na verdade, as duas voltaram no tempo. É, as duas voltaram. Beleza, dia 18 de Xim. Qual será que as três? Uma. A neutra. É a Raven. Um Morag, logo, uma quinta-feira. Em torno de 16 horas, vocês estão no orfanato, o Abrigo de Mará. Into the Dark é o nome da música. Não, é de algum anime. É, o nome da música é Into the Dark. Mas qual anime eu não sei porque não tá dizendo o álbum. Bom, eu estou lá, eu estava lá de fora. Griel do lado de fora, sobrevoando ainda os arredores do orfanato em busca de na porta do orfanato. Inimigos. E o Moore, não, você tinha entrado também, né? Não. Na hora do berreiro, do velho. Você não foi lá pra dentro? Não, eu fui na porta, lá, segurança. Porta. Certeza? Cara, sou civil laranja. Pode. Ok. Você quer mesmo, manto? Ô Jeff, você sabe essa referência, né? Não. Laranja. Que é mesmo, mano? Norte. Sim, eu quero. Então, vamos trocar? Não sei. Sempre aparece laranja no filme, alguém morre. Ver se alguém quer. Alguém quer a capa da. Capa do disfarce? Sim. Eu acho que eu não tô usando uma capa, deixa eu ver. Guarda! Eu deixo ela guardada. A gente vai precisar. Agora é vento, faz dinheiro. Agora eu tô usando uma capa agora. Tô usando mantos. É, alguém precisa de. Ele parece mais inteligente. Alguém precisa de defesa? Eu gosto, mas eu acho que não tem mais o que enfiar de defesa. É, É porque eu tenho um negócio que vai que dá mais um de defesa, porque eu não vou usar. Dá mais um de defesa como assim? Com nova. Ah, no CA. No CA. Mais um no CA. Não, eu não posso usar isso, senão não tem, não tem benefício. E se usar armadura? Não. Isso é literalmente então, pra quem não usa armadura. Exato. É. Quer? Mas no meu caso eu usaria. É tipo não, mas a da maravilha. Você tem que usar alguma coisa pra... É, primeiro, confiram seus atunements. Pra ver se vocês não estão excedendo. É bom, segundo, chequem os itens que vocês têm excessivos aí e distribuam pra vocês otimizarem o grupo. Terceiro, tem XP rodando por aí, vocês já viram. Vocês acertaram muita coisa, vocês foram muito bem nas teorias que vocês levantaram, que vocês propuseram. Realmente muito bom, vocês poderiam defender essa tese, inclusive no auditório da Academia Arcana. Só que não. Porém, faltam algumas coisas a descobrir, né? E segundo, porém, vocês esqueceram alguns detalhes nessa trama intrincada aí. Meu filho, eu lembro nem que dia que a gente tá hoje, você acha que você... Tem alguns detalhezinhos. Cara, eu acabei de falar, você não lembra mais? Porra! E é quinta-feira. E a quinta-feira. Ô, Jeff, você que tem no livro do mestre, vê se meu, minha flauta precisa ser atunada. Dá o Smith, por favor. Acho que sim. Acho que não. Eu acho que sim. Acho que eu não sei. Eu acho que sim, porque falou que toma dano se alguém tocar. Eu não vou dar pra você não, chefe. Requires atunement. Ok, tá, agora estou com... Eu tenho um colar. Eu tenho quatro, ó. Eu tô de prato com pedra da... Lembre-se que a arma que você vai receber, a arma que você vai receber, receber não acho precisa. Que não, sim, então, acho que não. Eu tenho a flauta, o anel dracônico, a manopla e a roupa. Tenho quatro. Ok. Amor, e as escamas de dragão? É tudo atunement. As escamas de dragão? Ah, que eu achei. 150 peças de ouro cada uma. Demorou. Vai vender tudo. Com atunement. Jogue. Faz isso comigo na pia, pra eu tô lavando louça. É, eu vou ter que jogar porcentagem pra isso? Chega de lado, assim. Sinceramente, é, raro. Tipo, é raro. Tô... É. 90% eu não percebo, né? Eu tô de mansinho. É. Pra cada uma, se eu quiser. Cada uma. Quantos eu posso pôr na minha cimitarra? São de, é uma de cada. Uma de cada. Então são, porque são uma de cada é abrangente. São cinco no total. Só cinco? Nossa. Cinco espaços. Não, faz isso. É só as cromáticas? Não, necessariamente. Quem falou que tem que ser diferente? Se eu colocasse 5 do mesmo dragão, será que ele fica mais forte? Eu acho que não. Não, porque ela gasta uma só. É. Ou fica mais forte ou ela ganha mais usos do poder. Então. É, acho que eu ganho mais agora uso. Não, Rafa, depois. Eu vou pegar água por enquanto. Mas a água tá acabando no 60. Mundo. Você não percebe isso. Então ela vai ser abundante em mim. É, agora é só 68%. Quanto? Minha cunhada tava falando que limpar um copo de coca é 14 copos de água. Gente. Até dos metálicos? Vou continuar assim. Dá 1 litro de água, quase ou menos. É mais bonita dos metálicos. Sim, tipo, a do dragão de ouro é mais como de ouro. Cada copo é os 2,50. E não tem diferença no poder, é pra repetir as mesmas coisas, não é? O metálico é fogo. Não, é tudo isso também, não. É, então, não tem diferença nisso. Não, são os mesmos efeitos. É. Ai, 300, vou vender as minhas e pegar todas as metálicas. Ah, então, quando dá 2 litros, fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes 3 dá 2 litros e 100. Teria acabado. Certeza? Mas não vem 2 litros certinho. Olha, olha os dragões e vê os tios. Quantos são só 10? 5 metálicos e 5. Mas é, no máximo 250 chega também. Ah, então dá. 5 metálicos e 5 normais. Mais de 3 litros de água. Bem e não mais. Dá o mesmo efeito? Cada 4 é 1 litro. Por exemplo, o dourado seria equivalente ao fogo. Eu tenho um copo. O prata é equivalente ao branco. De noite eu encho o copo umas 2, 3 vezes. Ou não? É 1 litro. É isso, para de beber água e vai murchar, caralho. Olha aqui, ó, começa aqui, no black. Um balão d'água, caralho. Você pega você no, os danos dele. Então você vê o breath dele, acid breath. Tá? É que eu vou pegar a minha. Porra, você quer muito de água. Isso, confere na cimitarra e vê aí. Ok, vamos pra frente? Vamos. Isso não aconteceu nesse momento. Aí deixa faltar água na tua casa. É, porque faltava a gente ver isso. Certo? Vocês estão no orfanato, dia 18 de Xim, quinta-feira, Morag. Em torno de 16 horas. O Grial ainda sobrevoando lá, tá? Vocês todos estão no jardim. Murin, você tá lá na porta, e lá da porta você vê aquela movimentação, aquela agitação que tá lá no jardim, lá na ponta oposta do corredor da mansão, que é ó, o orfanato, tá? Você vê aquela agitação, todas as mulheres do orfanato ao redor de um velhinho que tá caído no chão ali, desfalecendo. tá todo mundo preocupado com ele. E o grupo recluso num canto conversando, confabulando em voz baixa. Então, onde você tá, você não consegue ouvir o que eles estão falando. Você vê o Grial passando pelo alto, circundando ali a zona do orfanato. E lá do alto, Grial, você também vê essa cena, aquela agitação ali em volta de um velhinho. E o grupo no canto ali conversando, todo mundo reunido. Não vai chegar ninguém perto do seu orfanato, hein? Todo mundo zoio. Okay. Seus olhos não são suficientes. Mas tem os ouvidos, seus olhos do nível, teus ouvidos do nível. Continuam sendo suficientes. Você não enxerga invisível. A questão não é nem essa. A questão é Rei ou Hydra. Bom. Já tá ali. É o velho, mata o velho. Corta a mão na sua. Pera lá, é o Capitão. É tipo assim, ó. Ei, João Grandão! Ok. Vocês estão lá reunidos, então, conversando, terminando de discutir aquelas teorias lá da Anael, da Kyra. O que vocês tinham falado mesmo? Que a Kyra era o Kami-sama. É. Ela se dividiu. É, isso aí, né? Na viagem brotou. Efeito colateral. Certo, ok. Epa! Star Trek. Deu problema aí no teleporte. Mas aí, se elas se separaram, porque você não sabe da existência da outra. No, como teve porque no teleporte, que não foi consciente. Do outro. Eu acho que ela nem sabe que ela se separou. Quando teve um problema no teleporte da Enterprise, eles não sabiam um do outro. Só que uma era extremamente bonzinho e idiota, a outra foi extremamente malvada. Porque as duas provavelmente têm as mesmas lembranças, mas elas não sabem que existem duas. Ou será que uma tem uma lembrança até certo ponto, onde a outra continua? Porque a cara mesmo fala que a memória dela começa dali. Tá ligado? Começa de certo ponto. Por isso que ela não lembra direito também. Pô, vai ver se só tem flash. Às vezes pra ela tá aprisionada, a parte má tá aprisionada no espelho. Mas a cara sabe que ela vem de outro mundo. Outro plano paralelo. Sabe porque ela sabe isso. Da cara. Se você quiser abusar, também é o mundo lá dos Tanatos. É isso, né? Que é o demônio. Que é, pode escolher um ou outro. Uma das duas. Os metálicos aqui, eles têm dois socos. É o comandante de Tanatos. Um é de efeito e outro é de dano. E cara, assim, não existem. É, porque quem existe primeiro foi o demônio. Porque a menina é essa. É uma artista. A criança, tipo, não é que nem Naruto, que é o Naruto, é Naruto, tirou aquilo. Não, o cara é um bebê que foi encontrado. Perdeu. O cara ela é compre. Não, é Latão. É o nome que a Kis adotou. Latão. Nem ela sabe onde ela veio. O demônio chama Kaknistrio. Drak Kaknistrio. Porra, que nome é esse? Até o fim, até ele morreu, acerto. Vou chamá-lo de Drak Skintrio. Drak Skintrio? É. Draca, Drake. Vamos chamar de Drake. Troll, é. Troll, demônio, pele roxa. Troll, demônio, pele roxa. Ou de Dracarys, fica mais fácil. É, não teria visto Dracarys. Mas eu quis complicar. Eu acho muito da hora. Complicar? Bom, e aí, o que vocês vão fazer agora? Por que eu tô machucado? Você tá machucado? Tô machucado. Eu tô com bastante pontinho. Da explosão, eu acho. Você não curou as coisas da explosão? Não curou porque ninguém dormiu. Ô, vai lá aqui pra lá, capitão. Mas curou por causa de poção. Capitão. Quem tava mais ferido? Que explosão? Da bomba que... O atentado. O atentado terrorista da menininha que foi explodido. Mano, mas não tá indo, cara. Eu tomei 5 de dano só. Só 5? É, mas tá na... Você passou um teste e tem resistência? Ah, acho que tá no Iraque, mano. Que é Iraque. Tinha dado acho que 50 de dano. Então, coisa mas assim. Pegou em todo mundo? Pegou. Ah, então não tinha notado. No teste eu passei, mas eu não. Pegou, acho que foi uns 50 de dano, pelo menos. Foi 44. Isso, 44. Por que tomou mais foi ele? Porque ele protegeu a criança. Exato. Por isso que ele tomou poção. No resto não tô ninguém tomando poção. Não, mas ninguém os clérigos e as clérigas estavam curando vocês. Porque não em abundância. Não, você falou que tava curando os mais feridos. Sim, mas eu lembro que curaram vocês também. Curou eu. Curou o Griel, né? Acho que só curou o Griel. Só o Griel que ele tava mais ferido. É, ok. Ele era aparentemente mais ferido. Certo. Bom, o que vocês fazem então? Vocês estão lá no orfanato e as mulheres estão lá preocupadas, né, com o João Grandão. A gente tinha posto ele pra dormir. Sim, o Theon tinha feito acalmar emoções neles e nele ele desmaiou. Elas estão aflitas ali, acudindo ele, né? E tentando carregar ele. Ele é um velho grandão, corpulento, tá? E pesado. E elas estão tentando erguer ele e não conseguem, né? Aí uma delas sai correndo, vai na frente. Ai, moço, moço, por favor, ajuda a gente. O João, ele caiu, pobrezinho. Ele não, a gente não consegue levantar, ele nos ajuda a levar pro quarto. Ele tá passando mal, por favor. Na hora que aí sai, eu guarda na porta. Certo. Você vai lá, Murinho, elas pedem ajuda, agradecem a sua ajuda, né? Você cata ele, bota ele no mundo, né? Sobe pro segundo andar, leva ele lá pros quartos, né? Se ele, você tá lá em cima? Tô lá em cima com as crianças. Lá em cima com as crianças. Então, toda aquela conversa que vocês tiveram não existiu ainda. Teoricamente, sim. Certo? Vocês não tiveram conversa nenhuma sobre a Nael ainda. Agora vamos. A gente vai deixar pra trás que a gente vai lá na casa da Kyra, descansando. Ok. Tá, você sobe lá e você vê. A Ciel, ela tá fazendo o que com as crianças? Ela distraindo as crianças. De forma. Tá assim, ó. Tá assim, ó, Jeff. Não, não. Ah, tá fazendo. Ela tá unido no IT pra ver quem vai ser a escrava dela. É, tô vendo qual que é mais propício a ser meu escravo. Bem assim, bem assim. Quem faz as perguntas mais interessantes sobre magia, ela vai escravizar. Vou escravizar. Não. Quem pergunta menos. Mano, quem pergunta menos é sábio. Tem um garotinho lá na plateia. Ele tá encobertinho assim por um mantinho assim com um capuz. Ele fala assim pra você: ei, você vai me ensinar essa magia? Sério? Vai roubar a gente. Eu acho que esse cara vai explodir o canal. Não, eu acho que isso é. Pega o João Grandão, que o João Grandão é bom. Tá, elas indicam pra você um quarto lá em cima. Tá? É um quarto pequeno, simples, tem só uma cama e um criado mudo com uma jarra d'água ali. Tá bem simples mesmo. E elas pedem pra você colocar o João Grandão ali e ele fica ali dormindo, tá? Você nota que ele tá deitado, que ele tá dormindo, mas que ele não tá tendo um sono tranquilo, tá bastante agitado ainda. Apesar do Theon ter feito acalmar emoções nele, então, ele ainda tá um pouco agitado. Certo, você deixa ele lá no quarto, duas das mulheres, das cuidadoras do orfanato ficam ali tomando conta dele, né, tentam dar água pra ele. E elas pedem pra você se retirar, agradecem, né, pedem pra você descer. Certo? Vocês quatro lá embaixo, né? A Jennifer, que é a chefe do orfanato, né? Chega pra vocês, Celerinho. Então, descobriu alguma coisa? Descobri que ele foi pego numa magia negra junto com a Nael. Eles só falam que ele voltou no tempo e que é a mesma pessoa. Só que ele cresceu do jeito sofrido. Todas as pessoas chamando ele de aberração, zombando dele, e ele desenvolveu alguns problemas neurológicos. Sim. E a Nael? Você sabe o que aconteceu com ela? Se ela estava junto com ele, né, provavelmente ela também voltou no tempo. Mas onde ela foi parar, ninguém sabe. Ela foi parar lá na academia, cara. Não tem maneira da gente descobrir. Ô, Jean. Oi. Eu posso tentar saber se essa mulher ela realmente tem interesse em saber o que aconteceu com a Nael, se ela é uma pessoa boa? Se ela é uma pessoa. Como que... você faria isso? Pela voz mesmo, pelo interesse que ela tem em saber. Com um pouco de bondade. Certo, que joga sentir motivação, insight. Quer esse copo de sangue? Se ela fala assim, é ruim. 18. O tom de voz dela é bem aflito. Trêmulo. Como se fosse uma mãe preocupada com um filho. Sim. Serena. Não tem jeito mesmo de a gente descobrir o que aconteceu com ela. Eu acho que ela deveria saber, no mínimo. Ela tá muito aflita. Bom, conta pra ela o que aconteceu, acho que é melhor. Acho que ela deve saber, apenas porque. Você lembra do dia que ela foi deixada aqui? Moça. Lembro. Desculpe. Eu tava lembrando. Vocês dão muito batida. Aquelas pessoas que deixaram aqui fizeram uma coisa. Meio má. Eu achei eles meio estranhos. Apesar de ter uma serva de Lene e um servo de Calmer no meio, eu achei eles meio estranhos. Eles são boas pessoas, mas aquela ação deles não é. O que eles fizeram? Eles mataram os pais de Anael. Não, ela já era. Esses aventureiros já? Antes já. Fosse. Eu não acho melhor você contar. Ela. Eu interrompo você. Interrompa. Eu não acho. Mas a Cia nunca veio a tomar. Você vai contar o quê? Você já tá contando! Sim, exatamente, tá contando. Como é que é? Eu estou ouvindo. Você fala, ouvindo. Pô, peraí, você tá falando baixo. Tinha duas real, mulheres no grupo. Como é que é? O não, quê? De demônio? É, duas mulheres, uma bruxa e uma maga. Era bruxa, né? Não. Só tinha maga. Não. Maga. Foi uma maga. Ajuda da clériga só mais pra acalmar, mas a maga conseguiu colocar um demônio dentro do corpo da Nael para aprisioná-la. Que horror! Sim. E é. Esse demônio aparentemente conseguiu se libertar por um pouco tempo e aconteceu isso que aconteceu com ela e com o João. Como assim se libertar por pouco tempo? Ele não conseguiu tomar total controle. Ele ainda estava preso ao corpo da Anael, mas ele já tinha uma certa liberdade para agir. Então foi ele que fez essa magia negra aqui? Ela nem perguntou quem é Anael. É bem provável. Caralho. É bem provável que tenha sido ele. Fez isso com o pobre Joãozinho? O nome daquela moça que sofreu desses últimos anos. Ela chama Anael. E o que pode ter acontecido com a Anael? Esse demônio pode ter feito mal a ela. É provável. Bom. Mas ele também voltou no tempo. E onde ele está? Não temos nenhuma informação ainda. Ah, grande Deus. Você sabe esse mercado de nomes? Que tipo de nomes? Kaia, eu gostaria de saber o que significa. Anael do passado. É o nome do novo. Meia Anael. Do velho continente. É verdade. Eu quero tentar fazer algum teste também de história. Não, história não. Sei lá, conhecimento na linguagem que eu sei. Se algum fonema lembra Kaia. Em algum outro idioma. Ariak. Joga inteligência. Eu diria que é um nome inglês, mas. Kaira, não. Eu não me recordo o significado, não. 26 já. Você poderia procurar no templo. Templo de Lena. Sim. Eles são especialistas nesse tipo de coisas. Tanató. Ou no templo de Tanató. Acho que talvez eles saibam até mais. Bom, a gente vê qual está mais próximo. Desculpa interromper. Eu sei que você está muito abalado. Sim, estou muito abalado. Eu também estou muito confuso com vários pensamentos. Eu percebo que vocês são pessoas fortes, corajosas. Não perde, não. Não quer essa side quest? Ah, você é chato. Tô brincando, eu não tô lá. Feijoada do side quest, aqui era meio. Vocês poderiam descobrir o que aconteceu com a Anael, se ela está bem? E nos contar? Ah, sim, esse é o nosso objetivo desde que nos unimos. Mas bom. Eu sinto que ela está bem. Eu queria matar a bruxa. Que ela cresceu e ficou forte. Tá, meu principal objetivo aqui é encontrar meu pai, mano. Sim, não é matar a Anael. Por favor, se encontrarem, né? E se ela estiver bem, digam pra ela voltar pra casa. Qual que é o nome? Talvez ela não lembre. Qual que é o nome mesmo? Aqui é o nome dela? Dessa mulher? Jennifer. Acho que não. Creio eu que. Por favor, faça isso. Se a pessoa foi muito apegada a alguém por muito tempo, acho que um nome, por exemplo, dela. Se for falado perto da cara, se isso que a gente tava pensando for verdade, talvez alguma coisa reaja nela. Talvez pessoas tenham um certo tipo de sensibilidade pra sim. Isso. Eu acho que a Anael também deve ter a mesma idade que o João. Eu não sei se ela vai se recordar do orfanato. Mas talvez ela não esteja né? Como depois João. Daquilo que eu vi, muitas pessoas não. Passam. Ficam velhas como o João ficou, mas mantém a sanidade. Sim, isso depende só de quão forte o demônio está dentro dela. Espero que não muito. Todos esperamos. Deve estar bem forte. Deu 26 já, teste de inteligência. 26? Sim, senhor. Não. Não se recorda nenhum fonema que possa ser associado a uma mecânica. E aí? Bom, acho que Por favor, encontrem a Anael. Descubra o que aconteceu com ela. Ah, mais uma pergunta. No tempo que ela ficou aqui, tem alguma coisa que ela gostava muito em particular? Por exemplo, um brinquedo de criança? Ou alguma coisa que ela gostava de ler? Algo que ela era muito apegada? O brinquedo do João. O João. Vai definir qual elemento. Não, é coisa material. Eu, por exemplo, tenho esse anel. Mestre do tempo agora? Deixa eu me ler por mim. Não tem mais. Não tem mais. Então, mas, sim, tipo esse. Último mês agora. Além da gente. Uma caixinha. Ah, tem uma nova pra mim, né? Sim, mas. Uma coisa que reavivasse memória. Sim. O que a Nael queria? Vem comigo. Vingança! Não sei. Mano, eu nunca vejo que já calma. Conquista, Anais! Sim, calma, deixa um pezinho lá. Não, sim. Você desce, ela tá subindo com o grupo pros quartos. De qualquer jeito. Não, subindo com o grupo pros quartos, não. Ela tá procurando alguém pra poder fazer isso pra ele. Era a... A bruxa lá, como que é o nome da Lazarela? Alex. Era ela. Ela era a, um dos modos dela de se libertar. Ela tá... Sim, eu acho que tem vários. Descendo com o grupo delas. Pro porão. O que, que eu sinto lá embaixo? É grande esse lugar? Eu vou primeiro, primeiro passar no quarto do João. Você vê, ele tá deitado. De pinto. Dormindo. E as moças estão dando água. As moças estão dando carinho nele. Água adoçada com mel. Pra acalmar ele. Tá acalmando eu. Tá sendo carinho. Vai fazer crescer ali flores de camomila. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, Costa mesmo, olha, dizem que tem bagulho de cocaína na loja. É, sempre tem a própria bagulho de cocaína. Os caras de cerveja. Aí tem a coca e cafeína. Você vê o grupo descendo, tá? Você vai acompanhando o grupo. Aí eu desço. Vocês vão descendo pro porão. O porão ele é um cômodo amplo, tá? Sem divisões. As divisões que ele tem são como se fosse alcovas, tá? Uma meia parede que sai assim. Das laterais da casa, formando uma coluna de sustentação só. Tá? Ali nesse porão existem diversas estantes, diversos armários ali, com acúmulo de todos os pertences do orfanato. Tá? De roupas de cama, a ferramentas, a pertences pessoais, coisas de lembranças, diversas coisas. Ela vai lá nos fundos. Tá? Hã? Não, nada que queira. Ela vai lá nos fundos, tá? Com a Sage, já pergunta a vocês. Ela vai lá nos fundos, procura uma estante toda empoeirada, cheia de teias de aranha, tá? E ela vê uma caixa de madeira, puxa a caixa de madeira, tá? Puxa toda aquela caixa de madeira, puxa a caixa de madeira, tá? E na caixa de madeira tá escrito Anael, Ana e Amélia. Três nomes. E aí vocês veem uma caixa. Nessa caixa tem três divisões. E tem coisas em cada uma dessas divisões. Tá? Cada divisão tem uma marcada. Anael, Ana, Amélia. Amélia pulando. E aí ela pega do divisório que tá as coisas de Anael ali. Tá? Tem algumas roupinhas. Tá? Um joguinho de roupa. De criança, de menininha, tá? Bem antigo, bem velho, bem podre já, devido à ação do tempo, tá? Ela fuça ali, pega um lacinho de cabelo, certo? Pega uma bonequinha de pano, tá? Bem tosquinha, bonequinha feita de pano, costurada, costura bem feia, tá? Com um cabelinho de milho já todo podre, que já é praticamente só posso de tocar. E ela pega, fuça lá no fundo também, e pega desse tamanho aqui um par de dados. Esses dois dados, eles são feitos de osso. Certo? De anel. Dedinho esquerdo. Hã? Dedinho esquerdo e anel. São dados feitos de osso. E são dados de seis lados. E a face que conteria os seis, tá? Em cada um deles, em cada uma delas, tem o rosto de uma caveira. Tem o quê? Inês Brasil. O que é Inês Brasil? Não sei. É isso mesmo. Que? O que que é exatamente? Ela é a... todas as profissões que ela sabe fazer. Ela é a presidenta do Brasil. Não conheço. Não conheço. Mas eu um travesti ou uma mulher? Ela é uma mulher. Uma mulher. Ela era mó bonita antes de fazer a cirurgia. Ela fez muita plástica. Sim. Não conheço. Bom, Inês Brasil à parte, tá? Os dois dados. Duas caveirinhas. Certo? A caveira da direita. Um dos dados. Então você me lembrou na aula de... Tem uma caveirinha seu maxilar inferior, só o crânio mesmo. Certo? E o outro dado é uma caveira já com maxilar inferior. É só uma maxilar sem o crânio. Quê? É só um maxilar sem o crânio. Não, maxilar inferior junto com o resto do crânio, tá? Os dentes dessa caveira são pontiagudos e essa caveira ela tem protuberâncias na cabeça, como se fossem chifres abaulados, arredondados. E no centro desse crânio tem uma faca cravada. Coisa boa. Onde que ela pegou esse dado? Ah, então é bom. Mano, eu acho que isso foi usado pra fazer o ritual. Ai, salve. Ela tá segurando a mulher. Sim, ela pega e mostra aqui. Isso aqui. Ela continua a brincar muito com esse dado. Ela sentiu alguma coisa que o dado possa transmitir. Alguma coisa mágica, algum sentimento. Eu só encosto. Brilha esse dado? É. Os dados, eles são frios. Que é estranho, o osso. Tipo, você fala pra ele, eles não respondem. Vocês são grossos, eu fico isolando. São frios os dados. Obrigado. O que mais? Era só isso. É alto relevo, as caveiras não? As caveiras são todas em baixo relevo. Baixo relevo. Todos os números nas faces. Os números, eles são aquele dado tradicional, tá? Desse jeito aqui, com buraquinhos. Tá? Só que no número 6 tem caveira. O que eu sei sobre dados de caveira? Se não sou muito bom, se fosse coisa boa, seria caveirinha, né, amigo? Me traz morte. Como assim? O que eu sei sobre dados de caveira? Não, eu já vi. O que eu sei sobre esse monstro? Uma coisa sobre dados associados com coisa ruim. Se você jogar dado para ser um pacto, por exemplo. Sim, você já ouviu que dados são usados em jogos de azar. Além disso. Algumas vezes as pessoas marcam a face da azar com símbolos ruins. Mas isso não é uma caveira. Será que isso é algum tipo de jogo? Não, eu acho que deu sorte. Esses dados foram... Pode ser que foram feitos durante o ritual. Porque eles têm o desenho de uma caveira, no caso, com os mesmos dentinhos que a Nael tinha quando era criança. Pontiagudos. Ritual? Que ritual? Moleque, não, calma. Só um momento. E o fato da faca pode significar o aprisionamento dele. Por que você tem esses dados? Era da Anael. Amor deles, eram dela. Ela mesma fez esses dados. Ela fez? Sim. Onde arranjou o osso, cara? É, isso é uma boa pergunta. Que pergunta? Onde ela arranjou o osso? Ah. Uma pergunta. Onde ela arrumou o material pra fazer esses dados? Ela não tá morto. Que criança consegue fazer isso? Você. Anael? Ela não é mais uma, ela tá só criança. Ela é muito habilidosa. Olha só a mulher. Ela adorava escalar, subia assim por todo lugar. Ela sangue pra uma xoxotinha. Até sem porrada. Seu capeta. Quem tem que detectar bem o mal? Eu. Você tá preparado? Tô bem com o mal? Eu posso ficar. Eu não tô, né, mãe? Dadas as circunstâncias. Você tocou no dado, né? Não toquei. Aconteceu nada. Não transmitiu nada. Fala, Dina. Eu não consigo me concentrar direito agora, eu não preparei hoje. Você pode sentir esse dado melhor pelas forças da nossa divindade? Sim, eu posso. Eu posso usar um ponto heróico. Vocês que estão bugadinhos. Vocês não conseguem dançar com pessoas? Vocês estão bugando. Eu acho que sim. Acho que é. Cara, por que eu não tô achando reparo? Será que se eu jogar? É. Não sei. Ah? É cantrip. Detecção não é a nossa função, não é com criatura. Não, reparo é. É cantrip. Será que se eu jogar o dado, isso acontece com o cara? Sua consciência fala. Não, não vai funcionar detectar verbo. Tá aqui os dados. Olha, ponto heróico. É exatamente isso. Se quiser tentar com ponto heróico. Não, ele vai conseguir o ponto heróico, senão não devolve. Não tem. Tem sobrou que dois são pra sala. Você deu os dois, sobrou amor. Eu jogo os dados. Se é o câmera que eu vou dois, sim. É metade. Com os dados de osso aí. Não. Cor era metade. Com os dados de osso. Metade que sobra. Essa era a nossa cor. Ô louco. Ô louco, oi. Quanto deu? 2,5. Metade do ponto heróico que sobra de uma sessão fica pra outra. Não acontece nada. E antes fazer o que coisas? Nada. Eu acho que isso precisa das mãos certas pra usá-lo. Não funciona com qualquer pessoa. Ah, tenta tocar em alguém, você. Por que eu? Você é demônio, caralho. Ah, você que tem. Ah, daqui. Coisas. Toma um inflão. Nossa senhora, nem fale. Tem impacto. Você pega nos dados, a mesma coisa que aconteceu aqui, você sente que eles são frios. Eles parecem pedra. Parece. Quando você pega uma pedra, parece quando eu sinto o mesmo tipo de textura de quando eu toquei as crianças no orfanato. Você falou que eu mudei pimenta? Depois que elas foram tocadas tá, pelo fogo azul. Você não tochou a pimenta? Nossa, você pôs a pimenta? É muito forte essa pimenta. Joga destreza. Tudo. É, mas. Essa pimenta, tipo, é uma pimenta, eu não consigo. Ela falou que ia te sacanear. Não, ela falou que ia te sacanear. Perdeu o verde da sua. Nossa. Lembra aquele dia que eu comi a pimenta? Nossa, já deu reação ao dado. Nove. Aqui já. Aqui, ó, os dados mas estão. Vou rebolar. Vai rebolar? Transmitir maldade pra ela, positivamente. Nove. O dado passou pra ela, cara. Beleza. 14. Você tá malvada, cara. Foi só um pouquinho de pimenta. De aquela pimenta. Pimenta. Que pimenta que aquela vocês... lá que eu comi aquele dia. Vai comer tudo. Deixa eu ver. Toma leite, é aquela que vem toma leite, mano. Deixa eu tomar com fraquinha pulseira, que porra nenhuma de fraquinha, ó. Tomando. Eu falei, é aquela que é meio clarinha. Ai, ai! Não parece? Ele quase chorou. Enche de maionese pra parece. Cortar o fogo. Parece, né? Parece. Quando você passa o dedo assim, bem de levinho nos dados, tá? Você consegue detectar não. algumas porosidades do osso. Não falei. É osso humano. Esse osso aqui? É o osso petrificado com fogo azul. É o que ele tá falando agora. O teste que ele tá fazendo. É osso humano. Legal. Não, não sei se é osso humano. É, provavelmente. Pode ser realmente um animal, que eu espero que... Não, não espero que seja, não. Mas espero que seja um humano. Você já fez isso quando criança? Agora não adianta, pimenta. Pô, filmou, eu sei que nada. Nada, é, nada adianta você tomar, não vai tirar o gosto da boca. Só leite ou derivado. Nem isso. Não. Leite ou tira ardente, não tira da boca, tira ardente. Picante. Ah, mas o gosto de pimenta não. É, a água espalha. Espalha. Eu comprei inteiro. Mas a água também dilui. Se ele tomar água em abundância. Eu não comprou inteiro, mano. Vai diluir. Ah, é. Quer leite? Deixa eu dizem as lendas. Não, a partir dos 5 anos a magia começa a aparecer. Deixa você. Eu falar, você não vai conseguir ver. É? É. Eu não desculpa, mas eu não tô achando. Mas não tem pimenta aqui, onde vocês arrumaram pimenta? Eu não sei, meu irmão, brotou pimenta também. Não é o mostarda? Peraí, eu nunca vi mostarda, mano, eu sei que é uma pimenta. Tá na geladeira. Aqui de mostarda, pimenta. Tá na geladeira, meu amor. Amor, tá na geladeira. Pimenta da Bahia ainda, pra fuder. Ardida que nem o cão. Que nem o cabrunco. Sente o cheiro, vai passando. Só dá uma fungadinha. Não só dá pro Jefferson, passa, não. Passa, pô, aquilo aí é 90% água, aguenta. 90%. Nossa. Eu não quero chorar, não, obrigado. Mas isso aí é teu nariz, mano. Cheira aí, Jefferson. Esse é mesmo. Ok. Pode chorar, não é vergonha não. Relaxa. Pimenta vai sair água do olho mesmo, dos três. Toma líquido. Ó, oh, se por mais. Você amorteceu, você tá dormindo agora, velho. Já agora o quê? Tá dormindo. Ali, não vai fazer detectar mal? Ó. É, nós vamos. Sabe quando você entra na piscina? Você não joga a sua cinturinha? Morgia, você entra de uma vez melhor? Então, ó. Entra de uma vez. Precisa arrumar alguma coisa? Nossa, gastou ponto heróico. Já passou, né? Nos dados a maldade, certo? Certo. Pura. Quer que rola? Quer que rola os dados pra ver? Vamos rolar esses dados pra ver se cai 6? Eu posso ficar com esses dados. Vai rolar? Vamos rolar? Hã? Meu Deus. Você quer o quê? Eu sei que é uma das poucas lembranças que vocês têm de Anel, mas se encontrarmos, quem sabe isso não ajude a lembrar do orfanato. Sim, eu sinto muito. Bom, mas se não se importam, eu descobri que eu sou conservador demais. Eu não quero ficar aqui com... talvez um ritual com esses dados. Vamos descobrir. Aí eu saio da sala. Tá pronta, Liz? A gente vai levar o dado, mas eu não sei que é o dado. Não vai morrer? Ele vai morrer? Acontece. Mas chora, pode chorar. Não caiu sim. Eu chorei e coisava que nem anime. Eu sou mal. Eu quero ver o que acontece com a I6. É horrível, é ruim pra dar. Foi vocês bonzinhos. Não aconteceu nada. Tem que cair os dois 6. Já pensou? Será? Eu testo. Olha o outro D6 aí. Sabedoria! Caiu o 6 da caveirinha. Não aconteceu nada. Tá de boa. Tem que os dois. Quer que eu teste? Deixa o Murray testar. Não! Já deixa aqui na minha vista. Eu acho melhor a gente não deixar o Murray testar, mano. Sabedoria. Esse é o problema. Sabedoria. Eu tô querendo testar justamente por causa disso. Então vamos testar. Vamos testar fora do orfanato, então. Vamos pegar uma criança. Joga aí. Isso! Que vamos testar fora do orfanato então, caso aconteça alguma coisa. A gente tá no jardim. Não, a gente tá no subterrâneo, né? Você quer saber o que acontece quando cai 2-6? Joga de novo. Joga! Um ilusão menor. Caiu 2-6. Ah, dado viciado, 2-6. Tem que ser. Não pode ser ilusão. Você está vendo os dados brilhando. Eu vejo eles brilhando? Sim. Tá brilhando. É isso que acontece quando cai 2-6. Nada. Ele ficou brilhando. Tá, agora e se eu jogar e cair 2-6? Às vezes com você pode dar certa magia, mas. Vamos comigo... testar lá fora, se porque se acontecer uma coisa e a gente vai dentro do orfanato aqui, a gente vai matar você. Pelo menos eu vou. Mas alguém pensa nas criancinhas. É o cardiano. Ok? Por mim, tanto fez, tanto faz. Ok, então nós vamos lá fora. Diga. Se eu usar magia consertar na bonequinha, dá pra trazer ela de volta? Como assim, bonequinha? Ela tem uma bonequinha? A bonequinha tá lá ainda. Não, tá costurada. Não, trazer de volta assim pra ela ficar mais bonitinha. É. Não ficar tão podre. Repararam a boneca. Dá um reparo na boneca. Tá zumbada na boneca. Dá, o cabelinho dela não vai voltar. O cabelinho dela não é objeto, é cabelinho de milho. Não, ela, tô falando. Tá. Então o que eu faço com isso? Eu pego. Nossa, tá todo de pimenta, seu Luiz. É do Panix. Você se importa se eu ficar com essa bonequinha? Não, se isso for ajudar a Anael a se lembrar, se vocês encontrarem, pode ficar. Pô, e que dinheiro que deixaram pra ela aí? O visto? Deixa eu ver. Ela foi embora cedo, né? Sobrou, né? Foi destinada a outra criança. Não era pra ela. Tem criança no Zelf, por causa dela? Tem. Tem? Vem ou vem? Sim. Hã? Tem criança élfica ali. Tem orfanato? Orphan elf, tem. É o que mais tem? Tem. Orphan elf. Tem. Tem um monte de meio elfo. Tem Tiflin lá? Tiflin não. É, não? Só tem o que? Humano e elfo. Humano e elfo. E goblin? Tem goblin não. Tem uma criança elfo, de que tamanho? Não. Normal. Elfo é um ou dois só que tem. Tem mais meio elfo. Mais meio elfo. É, né? Podia catar um. Isso deve bugar. Podia catar a criança. Bom, vocês vão fazer. Murray vai acionar os dados. Quer dizer, Murray vai testar os dados? Mas não é. Deixa eu perguntar na minha mão. Quer testar os dados? Ele tá muito afim de pegar. Eu vou repetir pra Vossa Senhoria. Nós vamos testar os dados lá fora com você, se você quiser. Aqui dentro você não vai testar os dados. Só vocês me colocar pra dormir. Já caiu 2-6, não aconteceu nada. É só vocês me colocar pra dormir. Não, não aconteceu. Não caiu 2-6. Eu não sou burra. Eu vejo muito melhor, muito mais do que essa magia mostra. Então, é, dá isso aí. Não. Pode perguntar pra tua. Cuidado, que a toca pode ser usar Toish, hein? A hora de pifogo, hein? Cara, saindo, sabendo o número que cai no dado só de ouvir. Nossa, caramba! Já viram isso? Não! Pequeno parênteses, a Toish é um samurai cego. Ah, é lendário no Japão. Faz parte do folclore japonês, né? Dos contos de samurai. E ele vai numa casa de jogos pra jogar dados. Então, um jogo de dado, o cara chacoalha o copinho, bate na mesa assim e os dados caem, né? E o Toish ele fica assim, né? Aí caiu o número e vai lá e faz a aposta gigante. Esse cara é um samurai. Só do ouvido, né? Ele fica só ouvindo, né? Ah, vai dar. Você ganha, parece só 17, né? Aí o cara gira e ele. Opa, ele vai lá pro monte pra apostar. Aí o cara levanta. Ele ganha todas. Do Avatar tem isso. O Fatoff ganha dinheiro trapaceando desse jeito. Ah, só que trapaceia, tá ligado? É. Isso daí também é trapacear, cara. Não, olhando embaixo do copo. É como o dado de barro lá, né? Ela consegue manipular. Tá, vamos lá. Interessante isso. Você podia fazer isso, Tobi? Esse dado não é de barro. Caralho, vocês gastaram 1 milhão de peças de ouro. Exato, a gente tem que recuperar. Uma mesquinharia aí agora. Tem que recuperar. Então, certo, o que vocês fazem? É, eu não gastei muito meu, não. Dá pra testar, mano. Vocês vão ficar aqui fazendo mais alguma coisa? Senão a gente pode ir. Tá lá mesmo. Deus, fora. A Jennifer, ela guarda a caixa assim, vamos subir. Então vamos. Por favor, eu despeço, encontre a Nael a todo custo. A todo custo, quanto? Nós vamos encontrar. Quanto que é o seu... Bom, vocês sobem. Custa pra gente. Tá? As mulheres, as cuidadoras já voltaram às atividades normais delas, tá? Você já começa a sentir cheiro de comida sendo preparado. Então, a Ana é uma cadeia, precisa achar. Boa parte das mulheres estão na cozinha, certo? E as crianças voltam às atividades delas normais, a brincar ali no pátio, no jardim. Tá? Vocês veem crianças circulando por todos os lugares. E crianças bem travessas por todos os lados. E aí, o que vocês fazem? Bem, eu acho que a gente... Aqui agora. É hora de passar o protetorado do reino. Exato. Umas 4h30 mais ou menos. Então bora. Vamos ao protetorado então. Nossa, que dia longo é esse. Bem, moça, muito obrigado pela Jennifer, né? Muito obrigado pelas informações, pela ajuda. Eu que agradeço pela ajuda de vocês. Fazer o possível. Nos darem algumas certezas. Pelo menos a respeito do João. Eu vou ver o que. Pobre menino. O que eu consigo fazer a respeito dele. Fique tranquilo. O que tiver ao nosso alcance será feito. Bom, vocês saem. Então nós vamos. Tá. Então vamos. E vamos. Quanto você vai fazer? Protetorado? Uhum. Quanto eu vou fazer? O Moro, eu estiver saindo discretamente, eu coloco 100 POs atrás do balcão pra elas. E rouba 200. E rouba o resto. Toca 100, não vou explicar. Tá maluco. Você faz a doação ali. Discretamente. Discretamente, tá? Pra que ninguém veja. Acho que agora você quer dar um beijo. E aí vocês, a Siri faz, uma doação. E aí vocês escutam o som de uma trombeta ecoando. Quebrou o céu. Tenebra falou: meu Deus. Eu vou me matar. Eu vou voltar no tempo de novo e tá com uma flecha em mim mesmo. A gente já saiu do orfanato? Sim, vocês estão saindo do orfanato. Vamos ter que fazer um pouco. Brinca com esses dados. Tá? Esse aqui? Os todos. Pronto, Serena, pra fazer a minha. Você colocou o bagulho só aqui. Pra vermos o que vai acontecer. Tem que cair certo. Não aconteceu nada. Eu só teve uma criança. É, não aconteceu. Eu só. Você fez uma zão menor. É. Por que eu não imagino que tá viciado aí pra cair 6? Essa mochila nova leva muita coisa. Caiu os 6, uma vez. Tem que cair os 2. Sabedoria! Os 2. Porque o 1 tá aqui atrás. Na verdade, você tirou 2 e. Você tirou 1 e 2. Você rerola. Saiu 6 do. Ok, certo, justo. Saiu 6 do cenário. Saiu 6 do. Não, saiu 2 de novo. Tá. Saiu só a caveira com dentes pontiagudos. A comando, tipo. Não, não aconteceu nada. O que vocês fazem? Vai rolar, Murni? Alguém vai tentar? Eu quero tentar usar a minha proficiência de bardo. Ok, tentar... save de destreza. Save de destreza? É. Save de destreza. Pergunta: vocês mencionaram quando vocês pegaram o dado na mão, quando vocês olharam o dado, vocês contaram pros demais as Eu falei. Aquilo que vocês sentiram. Falou, que vocês... Eu falei. Falou que é frio, falou que é... Tá, save destreza. Falou, inclusive, que poderia ser um objeto petrificado pelo fogo azul. Seis, mais... Falei que era, não que poderia que é. Nove... Isso é uma certeza, minha irmã. 14. 14? Ok, você põe a mão e tira rapidamente, porque você se espanta porque o dado tá quente. Gente... Tá quente isso. Tá parado, tá grudado no chão, tá quicando lá, ó. Caralho. Ai, ai, ai, ai, oi, ai. Oi, oi, oi. Bom? Bom. Tô, não, filho, você não falou que tava frio, você cara. Pegou, o dado tava frio. Bom. Tava. Eu não peguei o dado. Você não gostei. Eu peguei, então, o dado tava, tava frio. Comigo o dado tava frio ou quente? Põe mais duas cadeiras pra mim, pra fora. Só duas? Pedro, adivinha quem comeu a pimentinha da sala? Não, um beijinho de pimenta agora. É, pimenta? Que pimenta você comeu? Ah, Bahia. Bahia. Lembra? Quem comeu a pimenta? Esse aqui, ó. A Deju de Odeia. A Deju de Odeia. Tomei errado? Ah, deu uma ketchup aqui no seu pão. Ketchup amarelinho, você comeu ketchup amarelo? Vai dar uma mordida. Não, não. Você vai tomar no cura que for sair. Relaxa. Arde gostoso. Amor, os dois dados são quentes ou os dois? Os dois. Os dois? Os dois dados são quentes. Não sei quem foi também que foi pegar, mas assim... Foi você. Eu vou esse povo vai intrometer. Não sei se é o corpo da Glafaz, que está imundado. E sabe por que ela veio aqui pra fora? Eu acho que ela veio pra... Só pra mudar de porque eu vou passar a carinha mais. Não, ela veio pra cá porque eu sou daqui de capão. Pega o dado, pega o dado. Joga o dado aí, joga. A série chutou no chão os dados. Só pra eles mudarem de... Não, eu faço. Eu fui atrás, não viu? Pega esse dado, viu? Eu falei, pega esse dado que eu chutando o negócio, não. Ô, Jeff. Eu não relembro os dados. Tá frio ou quente? Frio. Ah, pede desculpa pra pimenta. Desculpa, pimenta. Você deve ter xingado ela. Ah, às vezes ele não xinguei nada. Pera, pera, pera. Quando você pega os dados na mão... Também não adianta nada, Ned. Né, já tá fodido mesmo. Você sente que os dados estão... Temperatura normal. Não tá frio, igual eles falaram. Igual eles falaram. Não tá frio. E aí você joga no chão. Você lá do céu tá vendo, Griel. É, eles sentados no chão na frente todo mundo sentar no chão, rodinha. Jogando dado. Jogando dado no chão. É de humanos diversos atender. É. Só que aqui no caso não é bichinho de coisa. Demônio. O que você vai fazer? K4. Tá quente, Top? Vou baixar dele. Você pegou? Ok. Tá quente pra Top? Pousa um nível no chão com o Griel e ele se junta a vocês. Tá quente? A Top pegou, tá quente? Será que isso tem a ver com os outros brinquedos também? Com você, o dado tava quente, com o vidro tava temperatura normal. Ele não tá quente, tá frio. Não, você tava gelado. É, frio. Aqui ele tava a temperatura normal. Presta, Top, por favor. Uma peninha só. Presta, por favor. Mais cama, tá menos que morno. Ah, tá, tá. Cada um a temperatura. Tá geladinho. Eu vou dar uma lafrada nisso. Não, segura. Eu vou ter que fazer outro save. É, paciência. Tá menos que morno. Tá diminuindo a temperatura. É, ele tá esfriando. Tá esfriando. Tá de boa. Não, não, não. Os dados estão esfriando. 4 e 4. Tá, 4 eu seguro o dado. Esquentou? Tá esquentando? Os dados começam a esquentar. Ah, eu acho que vocês vão brincar com esse dado mesmo? Vamos? Eu acho que a... Caiu o chão, peguei. A temperatura tem a ver com o número do dado. Eu acho que... Ou não. Pode ser o demônio que está dentro de mim, pode ter alguma reação com o dado. Gente, não, então devolve o Theon também, porque está ligado não, com ele. Peguei. Pelo amor de Deus. Brinca se com você, quando estiver. Você pega o dado na mão. É. Começa a aquecer. Amiguinhos, amiguinhos. Devolve, isso, definitivamente está quente. Então tira a mão. Então solta, amor, daqui. Vamos lembrar. Vamos lembrar. Estamos lembrando. Então gente, solta. Acabaram de tentar matar a gente explodindo o centro da cidade. Então antes de sair da Fenor Felato. E por que a gente está brincando com essa cidade injusta? Caralho, tá? Exato, tá quente, devolve. É o vício da jogatina. Vamos sentar a bolsinha esquentar. Vamos sair da Fenor Felato. Sente a bolsinha esquentar. Por isso eu tô falando. E aí vai diminuindo a temperatura lentamente. Tá ok, então. Aqueceu comigo, aqueceu com você. Aqueceu com não, ele. Na verdade, aqueceu comigo. Você pegou o dado logo em seguida. É, porque ele tava quente. É, isso você é verdade. Pegou o dado? Não. Eu aqueço os dados. É porque a cara safada só aquece com ela. Peraí. Ah, esse daí é meio... É meio... Tem piroca, é homem, caralho. Os dados comigo deram 5 e não aconteceu Beto. Nada. Bom, vamos, vamos. Vamos. A regra é clara. Leva os dados? Não, vamos ao protetorado. Antes, deixa eu fazer uma coisa. Pera aí. Nhonho, ó. Você falou isso, nhonho, ó. É, eu quero saber se ele falou nhonho, ó. Antes, deixa eu fazer uma coisa. Deixa eu tomar um leite lá no negócio pra tirar a ardência da comida. tá no background agora? O que, que tem na sua rua, na top? Pô, aquela rua chama a do... Pim, que vai tirar na nossa cabeça. A Hit. Ela deve ser muito mais inteligente que todo mundo aqui, né? Porque ela sabe de coisas metajogo, assim. Exato, ela sabe que vocês estão dentro da Matrix. Hoje é. E as máquinas descobriram que a simulação perfeita é um mundo medieval fantástico. Eu queria usar isso aqui da pedra. É, acho que é o segredo da pedra, é uma propriedade que ela tem. É. Você coloca uma runa, você descreve uma runa em algum lugar, e nesse lugar você descobre qualquer criatura que esteja num raio de até 9 metros. Só que nesse caso eu quero deixar uma runa no orfanato, caso alguém tente fazer alguma coisa. Que viu a gente entrando. E chega ali, alguém hostil, pra essa runa me avisar de alguma forma, tipo, ó, tá tendo perigo, tipo um alerta dele, um alarme, sabe? Caramba! O que eu posso fazer assim, se você permitir, faz o negócio dela lá, que é aquela círculo de proteção, combado com isso, com essa runa, entendeu? Círculo de proteção combado com a runa. Se a pessoa passar nesse círculo, a runa me avisa. Tá, quanto tempo dura o círculo de proteção? Eu não sei. Quanto tempo dura, mano? Acho que dura um tempão, uma hora. Por aí. Quantos tempos? Acho que tá aqui no livro de magia. Eu quero. Pô, é muito longe o protetorado daí? Quem é? Ou, tipo, do outro lado da estátua. Ah, então mas dependendo da distância nossa da... A gente vai estar na casa da Kaia. A casa da Kaia até aí, quanto tempo também? Não, a gente veio do centro pra cá. Eu sei que a gente veio do centro. Mas provavelmente a gente vai ficar lá na casa da Kaia. Claro que não. Uma hora ele dorme. A gente não vai dormir na casa da Kaia? Não. Eu vou dormir agora. Dá pra fazer não isso agora. Por uma hora, mediante algumas coisas que eu vou... Não, mano, os caras sabem onde a Kaia mora. Se a gente dormir lá, os caras provavelmente vão fazer atentado contra a gente. Eu acho melhor a gente ir lá pra Academia Arcana. Pra impedir de alguma coisa. Ah, parabéns, não. Eu vou dormir aí. A cara abre, faz a gente entrar. Só que eu tenho que escolher. Pô, a gente tá atacado de tempo atrás aí, pra nós não socorro de matar, não é pra ficar aí na academia, dormir na academia arcana? É, uma criatura. Nossa, você acha que a cara. Aí, mano, aqui é um. Demônio? Bomba? Ah, o Berg. Não, o Berg, mano, entra aí. Você quer apostar não, o quê? Que a gente tem que ser entra pessoa lá. Mesmo, só que independente amar. Não, tem. Não, independente. Qualquer um que saiba como entrar pode levar pessoas pra entrar na academia arcana. Você sabe como entrar? Pode. A gente tem amuleto do qual? Você sabe como entrar? Sim. É difícil. Não sei, não sei. É difícil. Já vocês têm amuleto do qual? Não. Você já ficou lá? Não. Não. Do qual? Que isso? Aquele passarinho que o Grel pegou que faz o pássaro rock. Não, era a Kaia que tinha. Ah, é muito longe, nenhum. Muito longe o comércio dali. Ah, a gente tem um. Não tem não. O comércio? E aí? Olha, a gente tá um pouquinho longe da estátua, acho que uma hora não mais. Provavelmente se a gente ir pro protetorado, a gente vai ter passado o comércio. Sim, é o protetorado do lado do comércio. Ô, Griel, você consegue ir com o seu cavalo até o comércio comprar aquela. Como é que chama? Amuleto do qual? Do pau? E... Não, é de madeira, mas é do qual? Entendeu? O pau? Que você usou pra usar o pássaro? Só que o simplesinho, dá pra mulher do orfanato, qualquer coisa, se acontecer alguma coisa igual você tá preocupado. De alguém aparecer aqui, deixa um com ela. E ela manda mensagem caso aconteça alguma coisa. Ah, a gente vem tá. Aqui. Tô. O que você tá dando? Eu tenho uma porra dessa de colar mensagem. Você tem? Tenho. Como você tem? Eu não sei, né? Eu tenho desde lá no início das Uivantes, tinha um cara com colar das mensagens. Ah, sim. Tá. Eu lembro que vocês tinham um, sim, que eu dei, mas eu não lembrava quem tava. Eu tirei pra colocar o colar no Ronde, mas eu tenho. Ok, tá, tia. Qualquer coisa chama. Pronto, não preciso deixar avisa pra ela como funciona. Você tira uma pedrinha, taca no chão, vai sair um animal. Não, não, você tem que arrancar o colar. Você quebra o colar. Ah, você quebra o colar? É porque geralmente era por carga? Não, é uma carga só isso que a gente tem. É, você é o zoom. Certo, vocês deixam com ela, ela agradece. Fala que qualquer coisa que ela precisar, entra em contato com vocês. Não, não. Qualquer coisa. Se você busca o cliente da esquina também, não é assim. Qualquer coisa. Se você busca o cliente da esquina, não é assim. Ah, entrou um menino aqui, ele tava procurando leite, ele é pequenininho assim, ele falou que a mãe tava doente. É. Acabou roubando uma das crianças. A promoção dele era bombástica. Ele trouxe uma mochila. Certo. Boa ideia, boa ideia. Melhor do que ficar fazendo essas porras de luna, gastando coisa pra cá. É, até daria, mas ia gastar coisa pra caramba. Você viu que aquele cara da Casa Bahia morreu? Aquele que paga quanto? O rapazinho. Mas fazendo de preços baixos. Mas fazendo de preços baixos, ele morreu. Oi, morreu na queima de estoque. Então a gente foi lá pro protetorado, né? Tamo andando. Então vocês vão pro protetorado, certo? Certo. É tão besta que eu ri. Quem vai explodir até o protetorado? É, naquele esquema, amor, a gente vai mesmo que a gente veio. Tá, vocês alugam uma carruagem. Eu vou voando. O Grial vai voando, olhando os arredores, procurando por inimigos. Joga até essa percepção. Não inimigos, ameaças, né? É. Ameaças. Eu também vou, viu, amor? Só que eu vou dentro da carruagem procurando. Joga até essa percepção. Tá? É, eu vou bem de boa, ali, tomando um suquinho. Comendo três! Alface. Três na porra do dado. Imaginou o cara com o pé de alface. 14. 16. Com os pés na mesa. Tem mais 10 só. Tem mais 13. Certo. Vocês vão viajando ali. Vocês demoram mais ou menos na carruagem uma vez? Uns 30 minutos. Uns 30 minutos por causa do trânsito na hora que vocês entram no mercado, realmente. Tá? Aí vocês gastam uns 30 minutos, chegam ali na região da estátua. Os arredores da estátua, ali perto dela, vocês notam três grandes construções. E policiamento. Um é o Coliseu, a Arena Imperial, gigantesca, certo? A outra construção próxima ali, grudada no Palácio Imperial, não, o próprio Palácio Imperial nessas construções, a outra construção grudada no Palácio Imperial é a sede do Protetorado do Reino. Certo? Opa, é aqui? As ruas que dão acesso, que circundam o Palácio Imperial, todas essas ruas elas são fechadas por grades de metal altas, tá, com pontas afiadas, tipo lanças na extremidade. Há soldados da milícia por todos os lados, impedindo a passagem de quem quer que seja ao quarteirão que dá acesso ao Palácio Imperial. Vocês veem pessoas parando, olhando, pessoas conversando com os soldados, na hora que vocês vão se aproximando, né? As pessoas pedindo pra... Ah, eu quero só chegar perto. Só fazer um retrato. Né? Fazer um retrato. Quero só chegar perto, só ver de perto, né? Não, não pode entrar aqui sem autorização expressa, ninguém pode entrar aqui. Obviamente, eu não vou ninguém passa, eles não deixam ninguém passar. Obviamente, Jeff, eu não vou sobrevoar essa área, eu vou pousar perto do portão, perto da carruagem. Certo. A carruagem para em frente à sede do protetorado do reino. Tá? Isso já são as 17 horas, mais ou menos. Opa, opa, opa. 17 horas? É. Jeff, daqui até a Vila Globo, quanto tempo? Pro lado. Daqui até o quê? Vila Goblin. Favela dos Goblins. Voando? Ah, uns 10, 15 minutos. Tá. Eu vou ficar de olho na hora porque eu tenho compromisso. Certo. Você quer um relógio? Uma quarta construção chama a atenção de vocês, tá? Uma porteira. Não. Mareiro. Aliás, uma quinta coisa chama a atenção de vocês. Ao redor da estátua de Valcara existem muralhas. Essas muralhas não circundam totalmente a estátua. Certo? E depois, mais ao longe, vocês veem outras muralhas, tá? Essas muralhas são interrompidas. Por quê? A cidade foi crescendo, se expandindo. As muralhas ficaram pequenas, elas foram transpostas para o crescimento da cidade. Novas muralhas foram construídas, a cidade ficou grande demais para essas muralhas. E a cidade se expandiu além delas, tá? E hoje a cidade está dentro dos limites das muralhas que a cercam, por onde vocês entraram, que tem os portões. Essas outras muralhas que cercam ali a estátua, sempre em forma de círculo ao redor da estátua, tal qual o reino de Lerreon, elas não possuem portões, elas não têm uma linha contínua, elas possuem diversas aberturas, são descontinuadas, tá? Os arredores do palácio são bem cercados. E uma quinta construção chama a atenção de vocês também. Próximo ali da circunferência interna, da primeira muralha da cidade, próximo dos primeiros limites da cidade, isso a noroeste da estátua, vocês veem uma imensa torre. Certo? Imensa torre. Alta, alta, alta, alta. Ela deve ter uns 200 metros de altura, mais ou menos. Eu acho que até mais. Até mais. Deve ter uns 300 metros de altura. Uma torre gigantesca. E é curioso que nessa torre, vocês veem, ela era grande, tá? E vocês veem diversas, como se fossem casinhas, casas pequenas, tá? De apenas um cômodo, penduradas nessa torre, tá? Tanto de um lado quanto do outro lado. Essa torre, ela é construída inteira de metal, de aço, parece. E você tem muitas casinhas assim, ó, todas igualmente espaçadas umas das outras, vão até o alto assim, tá, dessa torre. Estranho, chama a atenção de vocês, curioso. Não, moço. Sim, sim, chegamos, chegamos. São 3, 5 tibares de prata. O que é aquilo ali? Onde? É a estátua, Valkyria, nossa deusa. Você tá de brincadeira, né? A torre. Ah, lá? É. Ah, sim, aquilo ali é o porto de acesso pra Victoria. Que louco. Ou é o cara que não corta. É, isso, exato, é um curador de Victoria. Caramba. Ela vai demorar pra passar aqui, você sabe? Tem dia certo? Só no ano novo. Só no ano novo? Sim. Não. Não falta muito tempo. Falta. Não falta. Falta quantos meses? Falta acho que 2, 3 meses. Quantos banhos de polvo falta? Tá em outubro, tá de boa. Falta uns 3 meses. Só. Falta exatamente 3 meses. Falta 3 meses. Quando que é o ano novo chinês? Fevereiro. Não, como assim? Falta 4 meses, 5 meses antes, vocês estão loucos? Falta 3. A top decidiu murado. O calendário dela é diferente, cara. Nós estamos em 1400 ainda, não em 2500. Peraí, gente. Quanto tempo a gente tem mesmo? Pra quê? Um dia. Um dia. Tem que morrer? Morra? Bom, você também. O cara da carruagem, então, o cocheiro deixa vocês ali no. Em frente ao protetorado, vocês estão na lateral do Palácio Imperial. Vocês olham, vem o Palácio Imperial ali, vocês notam uma movimentação diferente também dentro do Palácio, das áreas da cercanias do Palácio Imperial ali. Vocês notam diversos servos, plebeus, né, trabalhando rapidamente, exaustivamente na decoração do palácio, tornando o palácio mais belo, decorando com flores, com bandeirolas. Como se fosse ter um evento. Como se fosse ter um evento. Deixa eu ver se vai ter algum feriado daqui a pouco. Eu já jogar história. Ok, passou automático. Passou automático? Vai sim, amanhã vai ter chegado a lua nova. Mês está acabando. Vai ter dia da independência. Estão começando os preparativos pro dia da alegria. Bom. Dia da alegria. O equinócio de primavera. Que é de novo, vou pegar esse dia. No mês que vem? Dia da Ramonta. Na virada do mês. Virada é um dia fora dos meses. Ah, é o dia fora dos meses. É o dia fora dos meses. É o dia da alegria. Serenim, você bardo, obviamente você sabe. São feitas comemorações em homenagem à Lena, principalmente, né? Época de renascimento, do surgimento da primavera, vida, tudo. Algumas colheitas são feitas, época principal de plantio, primavera. E a comemoração maior se dá no início da noite, quando são acesas grandes fogueiras, tá, para as pessoas comemorarem a chegada da primavera. E disse, é tradição em Arco, que no dia seguinte você pegar um pedaço de um carvão da fogueira da noite da alegria e guardar com você, isso traz boa sorte. Confia não, confia não. Confia sim. Foi quem que fez. Confia sim. Confia não. Só sorte coisa de mim. Você quer isso aí foi o Du. Quer dizer, o Sam. Du, AK, 14. Faltam 12 dias pra o Du não. O Du pegou o negocinho e deu de presente. Só o Du. Não, mas o que aconteceu por enquanto. A mais legal foi a dele. Foi a dele. Mas teve as outras também. Sorte e azar são coisas de ninguém. Os outros tiveram extra coin. É verdade. No coin. More spoilers. Pode crer. Certo. O Palácio Imperial sendo decorado. Vocês em frente à sede do Protetorado do Reino. Tá? É um palacete também enorme, gigantesco. Tá? Uma casa de 4 andares. Muito larga a fachada dela. Murada. Tá? Um enorme portão, ele tem 4 metros de altura e tem 5 de largura. Tá, esse portão está aberto. Em cima do portão, em arco, assim, letras de metal, escrito Protetorado do Reino. Quem será que é aqui? Vamos entrar. Tem guardas ali na frente? Tem. Eles barram a entrada ou não? Guardas. Quando vocês vão se aproximando do portão, dão a entender que vocês vão entrar, né? Um deles se dirige até vocês, né? E muito gentil, muito cortês, ele... boa tarde. Boa tarde, senhor. Que posso ajudá-los? Meu grupo e eu viemos ver Arcan, braço metálico. Arcan? É, aqui, né? Ah, sim, sim, sim. Não sei se ele poderá recebê-los. Sim, poderá. Ele está nos aguardando. Então, cadê o brochezinho? Pega aqui, ó. Ó. Ele disse que é pra mostrar esse broche. Tá com ele. Pra mostrar o broche que vocês saberiam que ele está aguardando a gente. Que broche? É de Ronde. De Ronde não, de Corindinho. De Corindinho. A medalhinha. Tá. A medalhinha. Ah, bom, tudo bem, entre então, por favor. Logo no primeiro andar é uma recepção, lá vocês podem pedir informações e vocês serão atendidos. Ok, muito obrigado. Obrigado. Boa sorte. Ele volta para a posição dele. E aí vocês vão. O salão de entrada ali é um salãozão amplo. É aqui que eles guardam que vocês não podem se mexer, a gente pode deslocar. É um salão amplo. Tá? Diversas pessoas andando para todos os lugares. Exatamente no centro desse salão existe um balcão de formato circular, tá? E várias pessoas ali dentro atendendo ao público. Parece a biblioteca dos Estados Unidos. É mais ou menos. Quando vocês vão chegando próximos ali, vocês veem algumas filas, tá? E vocês notam pessoas levando ocorrências de diversos tipos, tá? Para serem tratadas pelo protetorado, tá? Muitas dessas pessoas... casos menores, tipo tirar gatinho da árvore. Caramba. Certo? Obviamente, meu filho desapareceu, né? E essas pessoas, vocês notam, os atendentes, eles falam, não, vai até o posto da milícia próximo da sua casa, encaminha a denúncia pra eles, vai ser resolvido. Se eles acharem que realmente alguma coisa grave, eles vêm até nós, vêm nos procurar. Pera lá, gatinho ou criança desaparecida já é outro nível. Porque não é o protetorado que trata isso. Não, unha encravada, câncer de próstata. Qualquer coisa não é protetorado. É outro nível, mas eu vou pimenta no meu lanche. Não, tipo, imagina o seguinte, seu filho desapareceu. Will Byers. Você vai no guardinha da esquina? Você vai no guardinha da motoquinha? Guardinha da motoquinha? Não, tipo, eu tô no Rio de Janeiro, limpezas, vou falar com o chefe, o gerente da Guarda Nacional. Ó, meu filho desapareceu. O cara obviamente vai falar, ó, procura a polícia. Vai falar, fã. Calma aí, que cor que ele é? Hã? Que cor que ele é? Quem? Seu filho que desapareceu. Não que tenha racismo. Diversos, não, é pra informação. Vocês têm diversas pessoas muito semelhantes a vocês, tá? Parecem ser grupos de aventureiros. Só que essas pessoas, diferentemente das outras que estão ali dentro, né? Elas têm livre acesso pra qualquer lugar. Opa! Certo? Tá me entrando. Em todas elas, vocês notam no ombro esquerdo um brasão, um emblema. Tá? Ilusão menor. Um ilusão menor. Já sei comandar igual ele, sou só menor. Ele vai falar, X1, em troca do ego. Exato. Sabe quando eu consigo essa arma na... É o brasão de Derreão. Tá? É um escudo, tá? Tem brasão de Derreão. De Derreão. Brasão de Derreão é estado bancário, certo? Então é um escudo, tá? Aquele escudo triangular. O brasão de Derreão, o escudo é cortado. E do outro lado, uma letra P. Bem estilizado, tipo... Letra? P. Tipo, P de protetorado. Tipo o P do Palmeiras, sabe? Sim, é bonito. É aquele bonitinho, é. Mais ou menos isso, tá? O símbolo do protetorado dele. As pessoas têm livre acesso para todos os lugares, vocês reconhecem eles como sendo membros do protetorado. E tem gente dançando. É melhor. Né? É, essa música não tá legal. Estão prendendo a corona, hein? É a música. Chroma Trigger. E até hoje não usaria essa música. Eu também não. É só você deixar chateado. Só você deu o modo normal. Onde está o O Arcan. Tudo fez tudo. Não vou perguntar pra alguém. Sério, eu penso até hoje. Boa tarde. Ele é muito bom. É muito perfeito. Certo, vocês aguardam na fila durante um certo tempo, tá? E aí os atendentes chegam pra vocês. Tem fila? E daí? Só você encoraja as pessoas a saírem da fila, que é mais rápido. Eu não sou uma pessoa. Não quero fazer uma denúncia. Não, você fala assim, ó, moça, seu pedido não é aqui. Ele vai, fala assim pra todo mundo. É, fala, não, não é aqui não. Mãe, o moleque de camisa moça, azul? É na milícia. Vem fora! Tá correndo ali, ó. Será que ninguém vai dar isso? Vocês vão aguardar na fila ou não? Eu vou fazer o emblema. Sério? A gente não tem invadir, a gente tem guarda. Eu não posso fazer porque eu sou da justiça. Mas Rafa, só entra lá, tipo, mano. Tá, ok, como vocês fazem? Fila? Fila. Ok, aguarda na fila uns 5 minutos depois, né? Jeff, abre o livro e vou fazer o livro da fila. 5 minutos de livro. Fila do banco. Tipo o Kakashi. Fila do banco. Porra, você tá lendo que pornô, é? É erótico, não é pornô dele. Tem a sardinha. É porque o livro vai ser mais pornô. Passa na banheira de qual cara? Uns 5 minutos depois que vocês estão na fila, o atendente. Boa tarde, pois não, que posso ajudar? Quem tá na frente? Essa bandinha tá tocando. Ignora as músicas, gente. É o hino de outro reino, né? Ele vai ficar, é, ele vai ter que ficar trocando toda hora de música. Olha, tá tendo uma passeata. É, o dia que ele chegou. É, o meu grupo. É a banda mais bonita. Tivemos contato com o Arcan, braço. Metálico. É, e ele disse pra que o encontrássemos aqui hoje. Resolve o final do dia. Ah, certo. Sobre o que se trata? Ah, sobre os acontecimentos na. Chegar pra captura do camaleão. Ele quer a nossa ajuda. A captura do camaleão ontem. Ele falou pra gente passar aqui. Seus nomes, por favor? É, eu sou Top Magara. Tá aqui o jornal. Ah, tá. Beleza. Ele botou assim: Top Magara e seu grupo. Tá aqui o jornal. Tá aqui o meu cartão. Ah, sim, sim. Aqui, ó, aqui temos até um broche. Mostra o broche. Foda-se, aliás. Só um minuto, por favor. Mas na ficha do cara, assim, ó. Tá. Top Magara e seu grupo. Um rapazinho. Um rapazinho novo, jovenzinho, tá? Entrega pra ele. Por favor, entrega pro senhor aí. Estagiário. Faz vai. Rapazinho, né? Passa uns 5 minutos, mais ou menos, né? A moça já tá atendendo outras pessoas. Volta, rapazinho. Por gentileza, senhorita Toff? Aqui atrás do balcão. Me acompanhe, por favor. O senhor Arcan vai recebê-la. E aos seus amigos. Obrigado, boa. O que você faz aqui? Eu entrego mensagens. Tá recebendo isso? Oi, é um safado, ele tá querendo. É um dos melhores empregos que tem em Valcária. E sim, até com o prestígio de trabalhar na Preta Dourada. Um dia eu pretendo ser um herói como Arcan. Muito interessante, não sabia que tinha muitos mensageiros por aqui. Se precisar. Você tá pretendendo deixar uma família? Precisar do quê? Se a gente precisar, já sabemos onde tem mensageiros. Mas ele trabalha exclusivamente aqui dentro. É porque o nosso grupo. Ele é office boy. É porque a nossa chefe, a nossa líder, pelo visto, não está pagando direitos trabalhistas. É. Vocês ganham o que vocês encontram. Encrenca. Não, mas modéstia à parte, a gente vai achar mais do que ela pagaria pra gente. Você já achou 1 milhão já? É. Já achou 1 milhão do seu? 1 milhão de tibares. Cadê esse meu clube? Cadê esse meu clube? Que vale mais do que dinheiro. O jovenzinho. 1.137 pior ainda. Eu tô com 30, cadê você? 140. Eu já gastou. Ele vai seguindo, vai levando vocês para os fundos do protetorado. Vocês sobem na escadaria, vão para o terceiro andar do protetorado. É um corredor enorme, cheio de salas. Vocês vão passar por várias salas. Uma sala grande, vocês numa sala de treino. Certo? E vocês vão numa sala um pouco menor, que parece ser uma oficina de ferreiro, certo? Tem diversas ferramentas, de pau. Armas ali que parecem estar sendo consertadas. E dentro dessa sala, dentro dessa oficina, tá o Arcan, tá? Ele tá sentado. Ele tá sentado num banco. Tá sentado num banco. Tá esse banquinho meu aqui? Tá sentado num banco alto, certo? E ao lado dele, em pé, tem um homem pequenino, tá? De feições engraçadas. Ele tá em cima de um banquinho, tá? E ele tá com alguma coisa na mão, algum tipo de ferramenta assim, e mexendo no braço metálico do Arcan. E o Arcan tá assim, tá vendo barulho, ó? O cara é pequeno de feições engraçadas. Ele é pequeno, tá? E magrinho. Ele tá do outro lado, do porta. Não é o braço que ele foca, é o braço direito. Direito, é. Tá? Ele tá aqui mexendo no braço direito do Arcan, certo? Ele é menor que um anão. Uhum. Só que ele não é tão pequeno quanto um Halfling. É menor que um anão. E ele tem um narigão grande. Narigão grande, arredondado. É um orelhas meio pontiagudas. Os olhos dele são grandes. Em cima dos olhos ele tem sobrancelhas grossas, assim. Né? E ele. Acho que encontrei problema. Mas sabe isso? Isso aqui, eu vou voltar a funcionar, vai ficar aqui melhor. Peraí. Precisa mexer no finemagem, que é desse da Lich, mas. Só um apertãozinho aqui e tec. Então, eu acho que isso tá bom agora. Veja, mexa. O que que tem? Ó, vai, ficou! O Arcane mexe assim. É. Mas o que ele é? Melhorou. Ele é um gnomo? É, ó. Só tem. Só existe um. É aquele. Como que é? Ni. Como que é o nome dele? Ni. O que mais? Neblin Scarf, Etherstone, Finger, Alone Falchard. Muito prazer. Eu já ouvi falar de você! Não, tá ali, top. Agora, você já ouviu? Todo mundo já ouviu falar de mim. Eu sou muito famoso, sou o Lord Neblin. Uou! Vocês que são? Amigos Arca. Nossa amiga. Esses Lord Neblin são os heróis que salvaram a cidade de Gorendil. Cara, ele é o único desse mundo! Sim. É? Ah, tu vê. Sim, esse mundo é o único, mas o meu mundo tem vários de mim. Eu posso te ver? Deixa eu ver como você é. Ela não enxerga. Como é que eu enxergo? É um par de óculos. Uma lente vermelha, a outra lente verde. Ele gira assim um troço, o óculos faz assim. Que tosco. Gira pra trás. Não, você não pode ver. Como é que eu posso? Deixa eu te ver, vem cá. Você pode me tocar. Você quer que eu te ajude? Eu posso ter alguma coisa que possa ajudar você? Pera, eu quero te ver. Uau, você parece um anão. Achei que ia rolar um auxílio ali. Eu não sou um anão. Não. Eu sou um gnomo. Tudo isso é um gnomo. Olha o gnomo de arco. É. Nossa, você conhece? Tinha uns bordão de pimenta. De quê? Tinha. Ah, sim, eu indico que fica lá na estátua ali, fica falando coisa assim. É, o seu pai. O tempo todo. Meu pai? Como você tirou isso? É. É um dos motivos. Não parece, pai. Não. Ele fuça numa caixa de ferramentas assim, ele pega instrumentos estranhos, ele pega uma espécie de uma lente de contato, ele aperta o botãozinho e ela vai pra frente. Certo? Ele olha assim, tem um descasque aqui, ele pega umas ferramentas assim, vai pulsando lá dentro. Então, as ferramentas dele são todas estranhas. Tá, né? Totalmente diferente do que vocês viram. Você já viu isso aqui? O que é isso aqui? Meu arco. Ele tá lá, só um momento, eu já vi isso daí. É um arco. Não é tão bom. Tá me fuçando no braço do Arcan. O Arcan. Então nós íamos pegar a recompensa. Ah, sim, a recompensa, claro. Vocês iam me trazer alguma informação? Não lembro também. O que você queria? Que a gente ia passar pra ele mesmo? Desculpe, eu estou com muito sono, passei a noite toda em claro. A gente imagina. Ah, sim. As informações que vocês nos deram estão corretas. Encontramos um depósito cheio, repleto de pólvora. Muitas e muitas caixas. Bom. Eles planejaram, encontramos os planos deles, eles planejaram um atentado grande. Eles iam explodir muitos locais da cidade justamente na semana que vem. Não vem não, na próxima semana. Não. No feriado. No equinócio. Sim, eles pretendiam fazer um atentado grande no feriado. Ainda bem que nós. Na verdade, houve um atentado também hoje contra a gente. Eu não sei bem o que, que é, mas parecia uma bola de fogo dentro de uma mochila. Verdade. Foi só me entregaram e ele explodiu. Mais pólvoras? Me machucou bastante. Você conhece a Liga? Você não ficou sabendo? Da cidade? Sim. são as pessoas que estão por trás disso. Liga dos Comerciantes é o nome deles. É, parece que eles querem matar a gente eles agora. Eles estão extorquindo os comerciantes em troca de proteção, em, é, pontos comerciais, essas coisas. Mas vocês não sabem quem são de toda a liga. Ah, nós desmantelamos praticamente toda a base de operação deles. Não, não, não, não. Vocês desmantelaram a base da Onix. Só. Não. Não, teve outras prisões. Mas foi só nós capturamos o líder deles. Era um nobre. James Wyatt. Como que ele era? White. Mas você conhece Malcolm? Como que ele era? Malcolm alguma coisa que eu esqueci o nome. Um pouco velho, corpulento. Boca larga. Sorriso característico. É. Ele nos percebeu muito confiante, sempre sorridente. É. Mesmo quando nós o prendemos. Cara, você não virou ele. Faz muito tempo. Foi por volta da hora do almoço que nós conseguimos chegar a ele. É, já tinha. Fizemos uma prisão antes, achando que era ele, mas era. Era um laranja, um duplo. Ninguém estava no lugar dele, né? Pra ele se safar. Você conhece. Mas após a interrogação descobrimos a farsa e conseguimos chegar até o verdadeiro. Ele matou uma pessoa hoje. Ah, matou, verdade. Sério? Sério. Tentou nos matar. Envenenados ainda. É. É. Bom, você vai parar agora. A gente pegou o chefe, desmantelamos não, a quadrilha. Mas tem mais ainda. A tendência é eles. Agora, tem poucas mais. Horas atrás, tentaram nos matar de novo. Depois ah, você conhece Malcolm Hanel? Malcolm Hanel. Está preso também. Está preso também? Sim, também. Pois pimenta. Não, fica. Ah, qual que era o nome do Ralph que eles precisam pegar? É o Ralph morto, eu dou um murro na parede. Que é isso? O gnome assim. Nossa, o que está acontecendo aqui? Eu preciso lembrar as minhas. Quer fazer alguma coisa com os seus olhos? Você precisa enxergar, não precisa não. Quer fazer alguma coisa? Eu posso ajudar. Não, eu vou ficar chulo. Pode fazer. Não, cara, sim. Tinha ácido, jogaram ácido no seu braço lá no comigo pra dentro. Não, e agora está conseguindo resolvido. Eu neutralizei completamente. Jogaram ácido onde? Você passa a regenerar em breve. Não se preocupe. Jogaram ácido onde? O quê? O quê? Ácido onde? No comigo. No braço de Arcan. O braço metálico de Arcan, o braço metálico. Jogar mas foi você que colocou esse braço nele? O quê? Foi você que colocou esse braço nele? Não, fui eu não. Eu só faço alguns reparos de vez em quando. Eu tenho muitas habilidades, sabe? É? Sim, muitas habilidades. Quais? Eu sou um gênio. Um inventor. Vem aqui. E ele vai indo, né? Aí ele volta, pega o banquinho dele, põe o banquinho na janela, sobe no banquinho. Você tá vendo lá? Ok, quem olha lá? Ah, aquele tal gigante ali, ó, com aquelas bombas de vidro e de metal, foi eu que construí. O ancorador de Victoria. Ah, é? É, sim. Eu não consegui um local, um lugar pra se criar. Quando o Victor fez pra mim, se eu conseguisse inventar alguma coisa que mudasse realmente a cidade de Valcar, os costumes das pessoas, que eu poderia ficar no palácio e eu seria o inventor oficial do palácio. Você tava querendo compensar alguma coisa? Nada. Uma bela... Você já construiu a Pedra Escarlate? Como assim já construiu? Ainda não, mas eu falei em breve. Você sabe tudo de tudo? Ou você... Tudo de tudo que eu sei. Ninguém sabe tudo de tudo. Talvez o Deus sabe tudo. Você é desse mundo mesmo? Claro que não. De onde você é? Eu sou de um outro mundo. Você veio pra cá como? Com os dados aí. Eu apareci aqui. Do nada. Como? Eu apareci aqui. Você conhece... Viagem? Entende bastante de viagem? Que tipo de viagem? No tempo? Tempo? No tempo? Tempo? Viagem através do tempo. Droga! Tem uma coisa que eu ainda não consegui inventar. Ok, viagem no tempo. A glória. Mas você sabe bastante coisa sobre? Ou não? Sim, eu tenho que estudar bastante porque eu quero inventar viagem no tempo. É possível. Imagina se eu conseguir voltar no tempo e no momento que eu cheguei aqui e tiver dois de mim ao mesmo tempo e a gente vai fazer não pode. Duas, dois ancoradores. Não pode, não pode. Não pode. O quê? Ter dois de você no mesmo lugar. Nossa, seria muito bom. Imagina. Não seria. Claro que seria. Não. Assim, é muito mais fácil ter dois de você no mesmo lugar. Por que você não cria um clone? Qual é o seu nome mesmo? Genial. Eu acho que você não é o Gênio. Só tem um problema. Você não vai conseguir fazer máquina do tempo. Porque você não tem outro você aqui. Se você construísse uma máquina do tempo no futuro, você já teria voltado pra te ajudar a construir um outro operador. Mas exatamente, a ideia dele é genial. Foi eu que vou fazer. Eu vou construir um mesmo de metal pra me dar. Mas é. Máquina do tempo você não vai conseguir. Esse é melhor. Bem melhor. Vou chamar de gnomo roboto. Não é que você toquei aí? Ah, sim, Lord Nemo. Está tudo ok agora. Muito obrigado. Ah, eu tenho que trabalhar. Obrigado. Tchau, adeus pra todos vocês. Tá. E ele vai saindo, vai saindo. Uma pena que você não conseguiu fazer bacana no tempo. Mas é, ele não conseguiu? É, não conseguiu. Ainda. Não, não vai conseguir. Ainda ele fizer isso, vai restaurar todos os seus. Mas até ele descobrir a máquina do tempo, ele vai saber o que causa a máquina do tempo. Então ele não voltaria pro mesmo lugar dele mesmo. Aí se materializa assim, dentro da sala. Com o relógio assim embaixo. Onde eu estou? Eu tenho que me avisar pra construir a máquina do tempo. Droga, Marco! Recompensa? Hã? Recompensa? Sim, antes disso, Arcan, você ficou sabendo do atentado do centro hoje? Ah, sim. Que providência vocês tomaram? Muitas pessoas inocentes morreram. Investigando, quem fez aquilo? A Liga. Já é a segunda, a primeira foi o eu avisei. E qual é o nome do Real Queen mesmo que eu esqueci, amor? Queen. Queen. É, vamos procurar esse danado. Ele se passa por criança. É, isso é um disfarce perfeito para um Ralph. Eu diria o único. É, conseguiram salvar as pessoas? Tirando as que morreram na hora. As pessoas que tiveram os ferimentos menos graves estão bem agora. E a garotinha? Estão bem também, se recuperando. Muito assustada. Agora a gente pode fazer. Nós deixamos um cartaz com a milícia lá, desse Helfling, talvez ajude. Ah, isso era muito bom. É, está lá com eles. Mas que tá. Em que posto foi? No próximo atentado. O posto ao sul? Ou o posto ao norte? Ao sul. Há dois quarteirões dali. Perfeito. ele providenciar uma cópia desse retrato, tá? Mas se quiser, a gente faz uma investigação. É, eu acho que a gente consegue fazer. Eu vou começar a cobrar. Ah, não reclama, Severinho. Langou. Bom, como eu disse, vocês estavam certos em todas as informações que vocês nos passaram. Eu tenho um reconhecimento muito bom para dar. Convivência. Convivência. Esse Lord Nebby é muito legal na vida do Chantinho, meio louco às vezes. Ah, acontece. Tilhão que eu digo. Bom, eu tenho uma recompensa boa pra dar pra vocês. E mais do que uma recompensa em dinheiro, eu tenho algo que eu quero oferecer a vocês. Ok. Broche de. Vocês têm. Um tempo? Existe quanto tempo? Um tempo. Quanto tempo? Ah, sim, tempo? De alguns minutos só. Ah, não, sim. Claro. É, tá certo. Me aguarde aqui só um momento, eu preciso passar uma mensagem. Claro. Ele vai. Raio e 10 minutos depois ele volta. Ele foi muito longe? Andar terra. Vai até. Você sente ele descendo até desaparecer. É, ele foi contratar o mensageiro dele. Não, chega lá e consiga na mesa. E aí, Maria, você viu? É, hoje já tá difícil. Você vai na festa na sexta? Ah, de lá. Ele chega com uma bolsa pra vocês. Onde é que está? Oh. Líder Toff. Tem 1000 moedas de ouro aí. 1000 tibares de ouro. 1000? Era menos. Sim, a recompensa pela captura do camaleão era 250 tibares. Sim. Mas nós catamos outros criminosos também que eram procurados, que aumentou a quantia e vocês salvaram a cidade. Foi somando aí. Foi. Se não fosse pela investigação de vocês, nós não teríamos tido conhecimento do atentado que ocorreria na noite da alegria, no dia da alegria. E as proporções disso seriam catastróficas. Muitas pessoas morreriam. Vocês têm noção da quantidade de pólvora que tinha Não. Mas eu ainda gente presuma que seja bastante. James. Dá pra encher umas duas galeras. Eu ainda quero ver o James e o Malcolm. Duas galeras, amor, que eu não sei o que, que é. Dois navios. Ah, é? Porque duas galeras, cara, é uma galera pra mim, não é tudo isso, não. Bom. Dá pra encher duas galeras, pelo menos. Nossa. Minha quantidade de pólvora. Como vocês vão se livrar? Lord Nimblin está louco, possesso. Ele quer utilizar a pólvora. Ele acha que, como ele mesmo diz, o progresso não pode ser detido pelos nossos preconceitos, pelos nossos temores. Mas ele é maluco. Esse produto é muito instável. Aliás, esse foi outro motivo pelo qual eu chamei aqui, porque nós precisamos encontrar uma forma de tornar esse pó inutilizável. Sim. Em vez de ele que exploda. Ele está armazenado no depósito aqui do Protegorado e Lord Nebin já está trabalhando uma forma de neutralizá-lo. Água talvez não adiante? Já que ele é. Sim, pensamos na água, mas se ele secar, se alguém. Se nós descartarmos, se alguém conseguir secar, eu temo que possa acontecer alguma coisa. Mas por que, se ao invés de vocês não tentarem banir isso, vocês não tentam encontrar uma utilidade para ele? Por exemplo, tentar de forma controlada nivelar campos e abrir mais espaço para construções. Yeah. Muito perigoso, muito instável e vai contra as leis do reinado. Tudo isso reinado, viu? Mas será que se vocês queimarem não seria melhor? Só que em algum local seguro. A coluna de fumaça que surgiria seria vista a reinos daqui. Mas só você não queimar tudo de uma vez. Use a cabeça, homem. Não. Melhor Lord Nebin trabalhar nisso e encontrar uma forma de se livrar assim. A propósito, quem que ficou responsável por cuidar disso? Lord Nebin. Podemos vê-lo depois? É o Gnome. É o Gnome, é o Gnome. Se desejarem, claro. É o Gnome? Só não dei muita corda pra ele, ele fala um pouco demais. É. Estão ouvindo, Toque? Você tá ouvindo. Estão ouvindo? Estão chegando. Acho que ele ouve. Quem tá chegando? Você vê, ouve 8 pares de passos caminhando. Tem 4 pessoas vindo aqui. Quem que é? Você chamou alguém? 8 pares. 8 pessoas. Tá ruim de matemática. Pares. Não, calma, não ouviu pares. Tá ruim de ouvir. Pares. Peraí. Tá vindo um grupo. Sim. Você se chamou? Sim, fui eu que chamei. Quem são? Uma homenagem a vocês. Uma homenagem a gente? Sim. Vocês vêm chegando. 8 pessoas. Dentre essas 8 pessoas, estão o protetorado do reino inteiro. Acho que tem uma imagem deles aqui. Protetorado do reino inteiro, não. A alta cúpula do protetorado do reino. O grupo de elite. Ainda bem que eu tô bem vestida. Hã? São 9? 9 com arcã. Sossego, criança. É que eu não tô andando nada. Eu sei que tem aqui. Eu dormi bem. Mas eu não dormi bem. Fica pra cá. Alguém me acordou 5 da manhã. Tá muito complicado de eu achar aqui. Fica pra cá também. Você que acordou. Vou mostrar no computador pra vocês. O protetorado do reino. Ah, é. Puta, adoro os romãozinhos do Star Wars, nosso desenho. Um baixinho verdinho. Opa. Podia ganhar um brochezinho, né? Quanto brochezinho fazer junto? Liga índios. Tá bom? Sim, sim. Mas é o que a gente vai ganhar. Ah, a gente vai ganhar. Eles estão chegando. Tá cheio de estigma, né? E eles vão entrando, os 8 integrantes do círculo, que é a alta cúpula do protetorado do reino. Cada cidade que vai passar vai ganhar o meio símbolo. É. A gente ganhou só uma ponte quebrada. E hoje a gente conseguiu. Tem que mandar pra onde? Espada. Não, não, te dei broche. Esse cara mascarado aqui, tá? Deixa eu ver. Caiu. Consegue chegar daí? Não, caiu a página. Não, só uma máscara. Agora sim. Armadura, roupa negra, máscara negra, tá? Ele entra com uma caixa parecida com essa caixa minha aqui, tá? Um bandido. Fechada. Um bandido, né? Entra com ela debaixo do braço. Pronto, Orcão, a pistão. Entrega pra ele a caixa. O Orcão, ele abre, não é assim. E aí... Ó, a carteirada viva! Ó, a carteirada viva! Carteirada. Agora, só que eu sou um protetorado do reino. Essa moça aqui, ó. Essa bunduda aqui. Tarado, só porque ela gostou. Não é. RPG nos anos 90 era extremamente machista, né? E você tá perpetuando isso agora, hein? Eu também. Ah, infelizmente não soltaram a imagem atualizada, né? Você pode mudar essa. Essa moça aqui. É? Pra ser. Inclusive, ela é uma transexual, você pode. Ninguém sabia disso até agora. Ela fala, ah, Arcan, ó, eu chamei o pessoal da Gazeta também, eles já estão chegando. Ah, não. E aí você escuta mais dois pares de pés se aproximando. Nossa, tá vendo mais gente, tô vendo correndo. Eita. Agora vamos esclarecer algumas coisinhas. Né? É venerável líder. Arcan. Venerável líder. Janara também não tem, esses são os menorzinhos. Esse cara aqui, ó, conjurador. Foi eles que eu vi naquela Avihop? Sim, não. Esse anão tá. Sim. Esse cara aqui, ele anda meio abaixado nos corredores, ele é um gigante. Gigante? É gigante. Ele passa abaixadinho assim na porta, ele tá tudo louco, não sobe alta. Ele fica o tempo todo abaixado. Hagrid! Não, é o tipo, grandão. Três vezes mais alto que o Hagrid. É o irmão do Hagrid, tá? Ele é gigantesco, tá? Ah, e aí vem dois jovens, tá? Vestindo mantos verdes. Verde mais escuro, isso aqui, verde musgo, tá? E eles trazem bordado assim do lado esquerdo, Gazeta do Reinado. Os dois vêm carregando assim pastas cheias de papel, pena, tinta, tá? E um deles traz umas coisinhas de madeira ali, parece uma banquetinha, né? E aí eles falam, ah, são esses os heróis? Então, Arcan. Aí o Arcan, sim, por favor, registrem o que vai acontecer aqui. Eles serão condecorados. Pera. Eles receberão. Eles receberão a. Como é que é? Comenda? É comenda que chama? Comenda que chama? Tem como se fosse. Eles receberão a comenda do Protetorado do Reino pelos serviços prestados ao Reinado e à cidade de Valcária. Senhores da Gazeta do Reinado, essas pessoas que aqui estão são os heróis que salvaram Gorendil. Os mesmos que, segundo informações que eu recebi de vocês hoje pela manhã, os mesmos que salvaram a cidade de Ronde e agora salvaram também a cidade de Valcária. Não, vai ficar famoso nesse cenário. Cuidado, como atrás. Daqui a duas semanas, vocês sabem que tem o Dia da Alegria. E durante os festejos, uma guilda de criminosos da cidade planejava explodir pontos estratégicos, locais de grande concentração de pessoas com pólvora, com pó proibido. Mas graças à intervenção desses heróis aqui, nós conseguimos impedir que isso acontecesse. Salvamos muitas vidas e salvamos o próprio reinado, a própria estabilidade do reinado. Porque conforme descobrimos... quem liderava isso é informação sigilosa, não pode ser divulgada na Gazeta. Quem liderava essa quadrilha era um nobre oriundo de Hilden. Ele queria fazer isso planejando desestabilizar o governo do Rei Thorn. Ah, para que eles contratassem provavelmente o pessoal de Hilden para proteger aqui. Sim, é exemplo do que já aconteceu em Tolon, por exemplo. Isso é muito mais no caso. Em Tolon. Sim. Eu preciso voltar pra Tolo. Vocês compraram? 16 pontos. que a Jeff também vocês não comeram. Eu não vou comer, amor. Eu não vou comer, eu já vou comer um só. Eu tô comendo segundo. Tá certo. Tá certo. A conta que eu fiz ainda vai dar certo. Eu só comi um ainda. Então, o Gui, tá certo. Um Gui, um Rafa, um já. Bom. Eles vão se apresentar para vocês, vocês já devem conhecê-los, né? Se não de rosto, mas pelo menos de nome. Afinal, vocês publicaram. Por favor, fiquem à vontade e eles receberão a comenda do procurador. Ele abre a caixa e dentro da caixa tem um medalhão dourado com aquela fitinha azul e amarela. O medalhão é desse tamanho assim. Tá? E nele está escrito protetorado do reino. Né? E agradecemos aos serviços prestados ao reino de Deleon. Porra, é uma medalha. Aí do outro lado tem a estátua. É uma papiro. Do outro lado? De trás? É, atrás. Não, atrás tem a estátua. Não, eu colho a autenticação. Sim. E aí o Arkham, por favor, posso? Meus amigos aqui terão a honra também de presenteá-los com essa medalha. E aí cada um de vocês, como aquilo, né? Cada um dos membros do protetorado pega uma das medalhinhas e vai entregando a cada um de vocês, tá? Quem quer ficar com o gigante? Ok, o gigante ele vai. Os dois dedinhos dele pegam a medalhinha assim e vai e espeta assim na sua roupa. 2 ou 10 dano. Eu não o Arcan, ele faz um discurso breve ali, agradecendo o auxílio de vocês todos. Isso foi da hora. Caiu? Eu vi, foi da hora. Agradecendo a ajuda de vocês. É foda o pedaço maior que o pão. Aragorn, o rei dos aracnídeos. Agradecem vocês, tá? E o Arcan, ele fala pra vocês: bom, agradecemos muito a ajuda de vocês. E eu gostaria de dizer que, pelos feitos de vocês, eu sei que vocês têm os afazeres de vocês, claro. Mas se um dia vocês tiverem interesse, o protetorado tem as portas abertas pra vocês. Já temos emprego na hora que a gente acabar de ser aventureiro. Se tiver todo mundo vendo, sem braço, né? Vem aqui pro protetorado. Ué, ele ganhou um braço, por que eu não vou poder ganhar um também? Então, é por isso mesmo. Pô, a tecla 1 tá acesa, viu? Falta. Eu acho que o Goblin já tá fugindo da favela. Não. Não. É o cara não marcou um horário específico. Então tá tranquilo. A gente acha, cara. É o único Goblin que vai ter armadura. Quem fugiu agora? Mas tudo bem. Os outros membros do protetorado parabenizam vocês, cumprimento vocês, né? E aí vem os dois caras atrás do Reinaldo. Por favor, eu gostaria da palavra de todos vocês, gostaria dos seus nomes, né? Por gentileza, me digam quem são vocês, falem mais de vocês. É o cara do protetorado ou é o cara do Gazeta? O cara da Gazeta. Já tem o nome aí. Sim, ele pega Só ignora a parte do líder, né? Não é a líder. Não tem edição. Líder aqui. Toff Magaira, quem é Toff Magaira? A ceguinha. Ah, a senhorita é a líder? Não, tem líder. É normal. Você lê com o grupo da visão. Eles não conseguem perceber. Ah, sim. Não tem muita visão. É que esse pessoal não consegue conceber a ideia de ter alguém mais novo sendo o líder deles. Ah, entendo. Nem sempre a voz da mais velha é a voz da experiência. Bom, eu vou fazer uma reportagem muito interessante sobre vocês para publicar na próxima Gazeta de Minas. Serão duas reportagens sobre vocês. Ah, que bom. Duas? Uma dos seus feitos em Rond e uma dos seus feitos aqui em Valcária. Onde a gente vai sair da Além, Rondi? Claro, de tudo que está acontecendo no mundo. Não sei se vocês sabem, mas o exército do Reinaldo já chegou a Trebuch e já se prepara para batalhar contra a Tormenta. Olha só. Finalmente conseguiremos vencer essa desgraça que assola o nosso mundo. Só que não! O dragão ainda não morreu, me desculpe, né? mas eu não quero esse reconhecimento. Nem apareceu. Não quero esse reconhecimento todo. Eu sei que eu não sou merecedora disso ainda. Por favor, claro que merece. Salvou nossa cidade, senhorita. É, a gente merece. Ah, Valcária. Lisbeth, certo? Nossa, eles sabem tudo mesmo, né? A gente só passada. Ah, não sabemos tudo. Mas é perigoso. Dá pra não ser visto na tocha. Você não acha que estão expondo a gente demais? Todo mundo vai ficar sabendo da gente. Isso pode piorar o nosso trabalho. Não, ao contrário, risos. Vocês serão bem recebidos em qualquer lugar que vocês estiverem. É, menos o pessoal que vai querer matar a gente. Principalmente depois dessa reportagem que nós fazemos. Por favor, juntem-se todos aqui. Eu tô com uma belíssima roupa de gala. Eu fico... okay. Ah, eu também, eu tava com uma roupa bonita, tá desvestida, tá bonita. Essa cena vai ser da hora. Pera. Não podia ser que o celeiro abrir a asa e tampar todo mundo? O celeiro fica atrás. Por favor. O outro cara tá acompanhando ele, ele pega... aquela coisa de madeira, né? Ele desdobra assim, faz uma espécie de mesinha cortada. Essa cena vai ser da hora. Ele põe uma folha de pergaminho ali, né? Pisca top. Ele pega a tinta. Aí ele pega a tinta. Põe um vidrinho de tinta perto assim, né? Ele faz uns gestos assim, tá? Aí ele... Só um minuto, por favor, fiquem parados. Calma, não tô pronto. Eu vou magigrafá-los. Calma. Toma no cabelo. Vou magigrafá-los. Vamos lá, por favor. Olhem para a lente sem piscar e digam X. Arrumei o cabelo. Falta bem X. Você atrás com as asas. Quando ele fala X... Pera. 15 graus aqui no cenário. Quando ele fala X, as mãos dele que estão nessa posição brilham. Tá um brilho cegante, vocês ficam... Você joga um save and throw de construção. Você tá de brincadeira? Não, eu tô falando sério. Joga tá de brincadeira. É uma gíria. Apagou a memória. Ah, eu tirei 2 no dado. Falhei! Deu 2, 4, deu. Aí eu passei. 18 só no dado. Deu 9. Eu tirei 1. O dado era 15. Falhei. Deu 8 com 5. Quem falhou? 12 com 5, 17. Vocês dois estão cegos. Vocês não veem o que acontece em seguida. Quanto você tirou? Os demais, menos a Toph. Vocês veem ele abaixando assim na direção do pergaminho. Revele! E aí o pergaminho, a mão dele brilha de novo. Top! E aí vocês veem. Que horror que ia sair assim. De cima pra baixo assim, tá? A tinta ela sai do vidro, vai indo assim, flutuando magicamente uma névoa de tinta. De cima pra baixo do pergaminho assim, vem descendo aquela névoa de tinta e vai se formando a imagem de todos vocês no pergaminho. Nossa, agora eu quero aprender a fazer que isso. Fotografia rouba a alma. Senhorita não sabe magigrafar? Não, na minha cidade não tinha isso. Nossa, seria uma alma pra mim. Por isso que antigamente eles tiravam o pão da pessoa. Ah, por favor. Você faz assim, faz assim. Ah! Foi. Foi não cega, né? Então. E ele mostra. Que tal? Gostaram? Eu não sei. Sim. Ih, já voltou, já voltou. A Toph piscou. Só um turno só. Gostaram? Sim, tá. Eu tirei com a imagem atrás de todo mundo com as asas abertas. Olha que da hora. Ó, ainda tem um anjo protetor. Isso aí daria uma excelente imagem pra colocar de capa no meu. Aí embaixo tá escrito X. Dá mesmo. Eu acho que alguém vai ter que imaginar. Ele enrola o pergaminho. Ah, claro, eu adoraria ensinar elas a magigrafar. Eu quero essa magigrafia pronta na minha mesa semana que vem. Vocês têm tempo? Poderiam passar na Gazeta amanhã? Amanhã? Acho que dá. Ela passa lá. Eu passo. Sim, por favor, eu ensinarei. Tá. Demora muito? Quaisquer de vocês que... Ela vai falar que é líder. Conseguirem fazer magia arcana, podem aprender. É muito simples magia arcana. Parece que alguém não pode, né? Hã? Parece que alguém não pode. Quem? Você? Por quê? Druida não é divino? Não. Não, pera, tem a druida, ladino, feiticeiro. Eu sou bruxo também. É. Bruxo arcano. Warlock pode. Ah, Warlock pode. Meu filho, alguma coisa. Ela quebra a regra em algum lugar. Vamos sair as praças. Bruxo ladino, feiticeiro. Pera, esse aqui não é tá, o repórter, né? Ele faz diversas anotações sobre vocês, tudo. O magígrafo tá lá intertido com a imagem. Pera. Gostaram, né? O Jeff, quem foi que me deu a medalhinha? A medalhinha? É. Tira ele, tira um D8. Não, eu sei que me deu a medalhinha. Qual o cara da máscara? Não. É um cara que não tem imagem, acho. É a Mei? Só porque ela é gostosa. A bundudinha. Não foi ele, não. Não foi você? É você que não tem imagem? Cadê? Porca. Cadê? Falta uma. Toma, eu tava do lado do ninja lá. Tomava pra metade dela. Você já sabe quem que é, cara? É que é alien. Você tem que usar arma. Sim, é alien. É, só porque ela gostou. Foi a May. Pera. Eu tiro o brushzinho, Jeff. Não, vai, entrega de novo. Porque não é elfo. Não é ali, não? Não é, mas pode voltar o broche. Não, alguém foi. Alguém foi, eu fiz isso. Amor, você quer que eu faça um monte de coisa? Foi o Gigante, você tá assim no pau dele. Amor, os dois dedos. Não, foi ela. É a Selena certeira aqui. É, acho que eu não entregou pra você. Eu tiro o broche e falo, entrega de novo. Aí. Ela. Ela vai entregar, eu vou sorrir pra ele. Selena certeira é arqueira. Essa arqueira aqui, ó. Ele é o pistoleiro da era medieval. Né? Ela pega o broche, né? Ela entrega na mesma hora, sorri. Né? Aí ele. É, olha em mim para a lente e diga um X. Joga save vídeo de constituição de novo. Vai ter uma foto bonita agora pro você. Revele! Jornal. Essa é a foto. Ah, jornal. Agora eu passei, cara. Se você falhar três vezes, você fica cego permanente. Permanentemente. Ah, o top pode ser mais grafado. Ah, ótimo. Não, se eu consegui três vezes, nossa, eu volto gente, a ver. Que o quê? Olha a música, nossa. Naruto Funeral. Louco, essa música manda uma. Ó, de nada, te dei uma foto bonita. Te dei uma foto com o top com aquela capa do jornal. Foi? A música que você deu do. Essa é mais da hora ainda. Aham. Mais da hora, é o hack, hein? Ah, é melhor. Musiquinha mais alegre do mundo. Pronto, eles magigrafam vocês, fazem diversas anotações sobre vocês. Isso, minha mãe tá no. É o ar. Não, ela tá no. Você conta a história da sua mãe no arco, tudo? Tinha umas partes, aquelas partes aí que eu não conto pra ninguém, algumas coisas aí. A parte que ela tem. Que ele molesta a mãe dele à noite. Tudo bem. Ela é humildemente, tem humilde de inteligência, humilde de não contaria nada agora. Posso falar com vocês particular? Como que a gente disse? Pô, eu tinha atacado, vamos tentar te matar, vamos tentar só roubar o quarto. Eu não contei, Jeff, que o Abraão ainda não vai estar no ar. Com vocês, tá? Os dois vão se despedindo. Na despedida, os dois repórteres se apresentam pra vocês. O escriba, o nome dele é Patrick Bruinick, tá? E o magígrafo, ele é Squid Hand Light. Tá? Ele se apresenta pra vocês e se despede de vocês. Mano, cara, é maldito. Se despede de vocês, agradece muito a oportunidade de conhecê-los, né? E o Squid, ele fala, por favor, pare sua manhã de manhã na Gazeta, eu ensinarei vocês a magigrafar. E eles vão embora. Você chamou o Arcano Canto, né? O Arcano Canto, por favor. Só que eu vou longe. Eu não quero que a Top ouça. Eu acho que metade do mundo tá ouvindo, porque eu tô passiva. O quê? Eu tenho 25. Fala uma coisa. Fala mais alto. Não, eu quero que você já chegue aqui. Se por acaso alguém que fez muito mal, que é procurado pela milícia. Né? Eu tenho amigo meu. E ele não faz mais isso. Ele ainda vai ser punido pelos crimes dele? Caso ele tenha feito muito bem, assim, as cidades? Olha, eu não sou nenhum jurista pra dizer isso. Mas as leis de Calmir prezam pela justiça. Mas teoricamente ela já não teria equiparado ao que ela fez de ruim, fazendo tão bem quanto? Exato, eu acho que se uma pessoa fizer mais bem do que mal, ela pode espiar os seus crimes dessa forma. Um júri de Calmir pode considerar que essa pessoa pagou pelos seus crimes praticando bem. Ah, entendi. Acredito, não sei, como disse, não sou nenhum jurista. Por que da pergunta? Não, só pela informação. Quão longe você foi? Bem longe. Bem longe é quanto? Se a gente tá na saída, eu fui pro quarto andar com ele. Quarto andar? O andar que ele tava lá. Que é longe. Vamos subindo, vamos andando. Tá. Joga, vamos ver. Vamos lá, puta que pariu, eu quero conversar com você. Eu vou rir muito, velho. Tira 20. Calma, que eu tenho dois, eu tenho vantagem. Não, não ouviu. Calma, eu tirei 28. Não ouviu. Não ouvi. Vai nessa, tá muito longe, vai tirando, tá muito longe. Vai. Professor. Não ouviu. Enquanto isso, eu tô lá. E, gente, cadê a Onyx com 10? E aí? Caraca, tá na cruzando com a Arcanque. Tá perguntando assim. Por que a reclamação? Sim, perguntei, mas por quê? Qualquer dia eu te conto. Mas se eu fizer, mas se eu quiser arrumar coisa, mais coisa que a pessoa quer, mas é muito sério. Batendo o cacete. Dói. O senhor me contou agora. Tá, tudo bem. Você sabia, né, que o Arcane tem uma ficha de personagem dele e uma pro braço. Ah, é? Não. Você vai ter uma pro braço. Seria muito da hora. É um companheiro animal. Não, é um braço mecânico mesmo. Forte. Mas ele tem uma força. Não é tão bastante grande assim, mas ele tem acho que uns 25, né? Força. Na ficha antiga dele. É porque de tormenta bem zoada. A ficha dele é zoada. Não, é a ficha que eu usaria. Ele chega. É, não, tipo, o Arcane é nível baixo. Ele é só nível 19, guerreiro 19. É, ele é nível baixo, não é? Nível baixo, não leva. E aí, vamos nível baixo não é. Não é 20, é, tipo. 21 é. Cadê a força dele? Já que é outra ficha? Força 28. Ah, bastante. Não, é alto. É quase igual o Golimar. Forte. Quase igual o Golimar. Mais forte quanto um gigante, mais forte. Alguém quer ver a ficha do Arcane? Tá aqui, ó. Deixa eu ver se eu posso contar pra ele. Se ele vai me bater muito forte. Ele vai bater forte. É bate pra caralho. Pode ver, vai passando, pessoal. Bom, ok. Vocês foram magigrafados. Foi anotado todas as informações que vocês vão passar pra ele. Ah, eu vou passar que eu tenho um alter ego. O que ele perguntou? Eu vou responder as perguntas. Quem é você? Oi? Quem é você? Griel. Qual a sua missão? Dominar o mundo. Qual a sua cor favorita? Elas. Qual a sua cor favorita? Eu só vejo... Justo com o Griel. Mas pera, cinza. Eu só vejo... Qual a sua cor favorita? Azul. É, azul. Não, eles fazem perguntas assim sobre o passado de vocês, de onde vocês vieram, né? Se vocês estão apaixonados. Bem coisa toda teen, né? É, bem coisa toda teen. Repórter de fofoca? Repórter de fofoca. Revista Tititi. Bom, depois então manda as perguntas pro meu e-mail. Ok, eu farei 20 perguntas então pra vocês, vocês responderam. Tá bom, okay. 60. Então, sem problema. Isso. Quero saber, interessante, vai ser divertido. Será que temos fã? Pra os inimigos, né? Filha da puta. Fala que eu morri, fala. É. Ah, eu sou apaixonado pela Toph. Bom. Meu sequestro? Depois disso. Meu é só que a Toph volte a ver. Fotografia, o que vocês fazem? É. Que horas são? Gozinho, né? São 18 horas. É isso aí mesmo. Oi? 18 horas. Tá se pondo sol? Gente, eu tô indo pro favela, vocês me encontram lá, eu tenho que falar com o Goblin. Tô indo. Mas a gente não sabe onde o cara tá, vamos todo mundo junto. Não, não, ele falou ao um pôr do sol, tem que ir lá agora. É, não se pôs ainda. É, tem uns 20 minutinhos ainda. Então, vocês vão de carro e se encontrar na entrada do Vila do Goblin. Então, tô indo, Jeff. Peguei o nível. Ok. Você vai voando? Voando. Certo, vocês vão vendo o Grial do Alfa, ok? Vocês vão embora? Tchau. Eu tipo o tempo de lendo, gente. Sim. Posso abusar de você? Acho que é melhor. Louco. Você nem costuma fazer isso. Melhor seria estar na sala no momento. Tem mais fichas aí. Você poderia mandar mensagem pra cá e ver se a gente pode ficar na academia arcana hoje com ela? Mas é ali que eu preciso reservar uma. Não, mas só pra saber se a gente pode ir pra lá depois. Porque senão a gente pode ser atacado na casa dela. Protetorado do Reino, a Arcan e o Círculo do Protetorado agradece vocês e despede de vocês. Mas aqui a gente fica com ela, e se alguma coisa pra querer pegar ela, lembra? Ah, na academia. Anota aí cada um. Mas eu mando mensagem. Seria legal a gente ir pra lá. Ai, deve ser essa massa dele. Já dá noite. Vai dividir errado. Então sabe contar, ó. Um, dois, três. Não, filhão, tá vendo como ela tá pegando? Tipo, pega duas, uma. Um pra você, um para mim. 2 para você, 2 para mim. 3 para você. É isso aí. Espera aí. Tem que ser a mesma ordem. Mas vamos lá. Vamos encerrar esse dia para ir pro próximo dia. O próximo dia a gente promete. É, o dia do ritual. Tá, eu pretendo ir pro tempo de Helena agora. Dá uma Helena? Garantir, né? Garantir. Ok, vocês saem. Então, volta as coisas do altar. O que vocês fazem? Vamos lá, estamos Grial já tá indo, vocês estão vendo o Grial aonde, se distanciando e indo pra direção da favela dos Goblins. Os dados? Tá com o Theo. Gente, antes de nós sairmos. Eu falei dados, derruba meus dados. Antes da gente. É nosso agora. Tá com a gente. Os acontecidos. Agora do seria pra gente ficar no mesmo local. A gente já sofreu um atentado lá. Não, eu falei, eu pedi pro Theo mandar mensagem pra cá, era pra ver se tudo bem, a gente passa a ir pra lá depois. Também não sei se o... Que atentado, gente? A Americana seria um bom lugar. Eu acho que é o melhor lugar. Eles não podem não sei porquê lá, eles têm pessoas que estão assassinas. Você vai aparecer no jornal. É que você não tava lá com a Arcã. É, pode parecer mais, só dá pra olhar pra morrer. Okay. É um easter egg, se você ver bem de pertinho a fotinha, você vai ver a Nick fazendo assim. Essa parte é exato. Você viu o ponto de volta aqui? Bom, o que vocês vão fazer? Então, vamos lá. Foco. Coisa tá falando. Não, falei, eu acho que seria... A gente ir pra casa da Kyra, pra gente sofrer mais. Sim, não ficar na casa da Kyra que é perigoso, eu ouvi isso. Que pra não sofrer mais atentados. Mas a gente então hoje. Então pra Academia Arcana. Lá com a Kyra. Eu acho que é o melhor lugar pra gente. A gente poderia combinar de se encontrar em algum lugar. Mas será que vão permitir que entremos todos nós já? Eu pedi pro Theo mandar mensagem pra Kyra pra ver com ela direitinho. Ninguém sabe se ela tá bem lá mesmo. Aí, ela não respondeu. Se tiver tudo certo, eu acharia legal a gente ir pra lá, porque a gente já fica com ela. O Kurama tá lá também, eu queria ver. Ele foi lá falar com o Goblin lá na Favela dos Goblins. A gente tá vai com ele? Vamos. Estamos indo. Não, a gente tá pra dormir. É só pra dormir. É só pra dormir já na academia. Tá, só mais tarde. Pode ser. Pode ser. Que hora que é agora, Jeff? 6. Então, 6 horas. 6 horas? Vai mandar mensagem. Manda aí. Qualquer coisa eu poderia já vir lá com o negócio dos nomes. A gente vai junto. Hã? Pra. Parece ser um ano. Pesquisar sobre o significado dos nomes. Tipo, se ele me perguntou pra Jennifer. Eu não acho legal a gente se dividir, se separar no momento. Apesar que o Griel já fez a. Como você está? Loucura. Podemos passar a noite aí no. Na academia. Na academia? Tá, podemos passar na real noite. Vai nem explicar o porquê? Não. Aqui na academia? Por quê? Aconteceu alguma coisa na minha casa? Por isso. Eu vou verificar e eu já te falo em seguida. Sou Cyber Lock, tava fudido. Aí você responde, quando ela mandar a mensagem, você responde. É. Fala, não é seguro. Opa! 10 minutos depois. Eu acho que sim, Theon. Eu acho que sim. Mas por quê? O que aconteceu? Saudade. Não aconteceu nada, mas queremos evitar que aconteça. O gasto foi magia? É, pois demorar mais 10 minutos gastar outro ritual. Toma aí o... Não, ela é inteligente pra caramba, mano. Certo. Me diga onde eu encontro vocês. Que horas... Fala que nós mandamos mensagem pra ela a hora que. Acho hora que pra já cair nessa área, pra lá. Eu não é segurança mais. Acho que foi 11 horas. A gente não tem como entrar na cela no final, meia-noite atrás. Tá, ela sai com a gente na porta, é uma coisa. Ela vai buscar a gente outro lugar. Fala pra ela mandar o Kurama. Fala pra ela mandar o Kurama pra buscar a gente. Esperando fica muito óbvio pras pessoas que estão de fora. Ó, então, fala pra ela assim, ó. Se o Kurama conseguir entrar e sair da academia arcana sem ela, pra mandar ele. Vim buscar a gente. É que meia-noite a gente não tem compromisso. Eu acho que ele não consegue entrar. Como então, por isso eu falei, se ele conseguir, manda você ele. Com meia-noite. Você tem algum compromisso meia-noite? Não. É, tem os minotauros lá. Ah, quem vai dar pro minotauro? Sou eu. Aí é o Seio. Seio e o Celerick. Tô vendo que esse dia não vai acabar nunca. Ignora, ok, o que vocês mandam de resposta pra Kyra? 10 horas. Nos encontramos às 11. Referente ao estado. Não, louco. Acho mais seguro que a gente é escala. Tá aberto. Em frente à casa dela. Não. Na casa dela é escala. Mas sim, é mais. Pode ter gente esperando nós lá. Em frente à casa dela, com esperança da gente voltar pra lá. Sim. Mas é que. Não seria mais seguro na estátua. Onde a gente vai? Pois perto da estátua tem o protetorado. E tem posto de milícia também ali ao redor. Então, se acontecer alguma coisa, vai ter gente de plantão lá. Na estátua é mais seguro, é o ponto de encontro onde. Todo mundo marca. Então. A gente já foi alguma vez na loja dela? Não. Então, na casa dela não é esse cara, os caras podem estar esperando. Nossa, mas você conhece mais lugares igual o cara, gente. Sim, eu tô pensando. Não, mas a gente quer um lugar Sim, faço acesso e público. Ele fez bastante gente. Você tá doido, cara? Ou em algum templo. Eu tô rolando na casa. Porque é público, você acha que vai ser seguro? Ah, não vamos explodir eles porque tá no lugar público. Não, vamos mandar uma criança explodir. Né? É mais seguro mandar uma criança explodir. Deixa eu colocar em público. Cara, ser público não vai melhorar. Mas pelo menos lá tem protetorado ali perto. Mano, tipo, não vai adiantar. É só você ver o caso da Síria, faixa de Gaza. É. Quais lugares de Valcara vocês conhecem? Cidade Baixa. Não vai. Baixa. Locais. Conhece o mercado? O dojo do cara. O dojo do cara é uma boa. A gente conhece a casa da Raven. Você conhece a casa da Raven? Todo mundo foi na casa da Raven. Todo mundo conhece. É que eu, eu sei chegar lá agora. São locais bem seguros. É, acho que a casa da Raven é uma boa. É, a casa da Raven. Tipo, Nitamura é um lugar bem seguro. É, só que é longe, né? Da onde a gente vai. Longe. A casa da Raven é o mais próximo. É o mais próximo. Também é um local teoricamente seguro, porque... É Raven. A Raven tá lá, tem medo dela. Então, mas quando as pessoas terem medo dela, faz com que seja um lugar mais seguro pra gente. Exato. Exato, as pessoas têm medo da Raven. Então, nos encontramos às 11 na casa da Raven. Em frente, Nós vamos jogar na zona dentro. Mas, estamos fazendo. Por mim, sem problemas. Certo, encontro vocês lá, então. Beijo, amo você. Isso é a resposta. Visualizado. Mas não respondido. Acabou o crédito. Certo, Griel. Tu. Griel. Você chega naquela parte negra da cidade de Valcária, vai pousando o cavalo. Guardo ele pra não roubarem. Toca o chão, guarda um livro e vai caminhando em direção à favela dos Goblins. Vocês, ao longe, acompanhando na carruagem, vocês veem distante já. Começando a escurecer. Fala pro cara assim, agiliza aí! Já tá difícil enxergar o Griel, tá? Quando vocês veem ele baixando. Uma região totalmente escura da cidade. Parece um quartelões antes. Vamos dar rage pro cavalo do cara. Ele tá disfarçado agora. Todo de voso. Todo de voso. Ok. Você vai entrando na favela. Certo, quando você vai entrando na favela. E aí você vê dentro das casinhas dos barraquinhos, você vê olhinhos te seguindo o tempo todo. Forasteiro! Eu vou mais você até o ponto que eu encontrei ele da última vez. Certo. Você vai indo em direção próximo daquele ponto. Quando você chega mais ou menos naquele lugar, que é uma colininha onde subiu, né? No alto da qual ele estava. Você chega ali próximo, você vê aquela colininha onde você encontrou com ele. Você olha ao redor e você vê dúzias de goblins saindo de suas casinhas, cercando você. Todos eles armados. Armados com lanças, armados com espadas e armados com bestas carregadas com flechas, das quais gotejam algum tipo de veneno. Ai, que lindo. Todos apontados pra você. Um deles se aproxima perto de você. Falando em goblin. E eu sei, eu entendo claramente. Ele tá perguntando pra você. Quem é você? O que faz em nosso território? Você não é bem-vindo aqui, El. Eu procuro de vocês que usa armadura. Vocês conheciam o nome do cara? Aquele que é aí, ele não tem nome. Igaraba de Iguadaraba. Nós que usamos armadura. Aquele que é herói. O herói. Aquele que é assim, só que assim. Viu? O dele sai. É. Gubaragada. Por quê? Você quer falar com ele? Ele pediu que eu encontrasse aqui. É complicar o aí cara. Aí escuta uma vozinha lá do fundo. Ah, ele veio aqui na noite. Foi na noite anterior? Não foi, né? Ele veio aqui ontem à noite também. Falou com um herói. Eu vou chamá-lo. Estão a cercar, passam uns 5 minutos mais ou menos. E aí vocês chegam na favela também. A favela, o que, que é? Imagina um terreno baldio gigantesco, cheio de casinha baixa assim. Um barraco de madeira, pele e palha. Tá tudo escuro. Cortei esse papo. Tornou o nome da E você pode jogar observar pra percepção pra ver se vocês encontram o Griel. Porra, eu acho que é fácil, não é? É, o cara é maior do que tudo. O chão não é plano. 28. Viu? É, natural, 20 natural. Opa, crítico por... Ok, 28. Essa mulher é nóis. Tá vendo como eu brilho? Você tirou 20, será que eu tiro 20? Quem tira 20 aí? Vocês vêm lá no meião, tá? Uma amontoada de tochas. Um clarão de tochas. E lá no meio desse clarão de tochas tá o Brião em pé. O que vocês fazem? Vai seguindo? Eu dormi nas beiradas. Vocês vão entrando. Vocês vão entrando dúzias de olhinhos dentro das casinhas observando vocês. Vocês, os caras estão fazendo um círculo em volta do Grial. Eu faço um círculo assim, tipo, em volta dos goblins, assim, tipo, curioso ali. Como você faz um círculo em volta? Tipo assim, ó, não tem, tipo assim, os goblins estão aqui. Eu adorei, ó. Eu não entro e vou lá com o Grial. Eu vou ficar aqui fora, assim, tipo assim. Ah, tá. Tá acontecendo aqui. Quando você chega ali, para ali, o restante do grupo chega junto com você. Alguém ficou pra trás, não, né? Eu. Você ficou do lado de fora, na fronteira. Né? Quando vocês param ali, mais algumas dúzias de goblins saem das casas ali e vão acertando vocês. É, mas já tem um 8 já. É, já tem um 8 já. É, um 8. Tá? Uns 5 minutos depois que vocês estão ali parados. Antes disso, alguns goblins conversam com o Grial e perguntam pra você se você conhece eles. Estão com você. Não. Conheço. Foi a sorte. Foi a sorte. Uns 5 minutos depois disso, vocês escutam um uivo ensurdecedor. E aí vocês veem, diante do Grial tem uma colina, subindo aquela colina ali. Tá? Com a lua minguante contrastando ao fundo. Precisa vocês demorou, veem, né? Um enorme warg. Precisa demorar, tá esperando a lua. Pera a lua, pera. Opa! É. Agora vai. Um enorme warg sobe aquela colina e sobre o lombo dele tá um goblin trazendo uma armadura dourada. É dourado. É. Tá? Ele com um elmo fechando todo o rosto dele. Ele para ali em cima. E aí ele aponta, ele tira, ele tá com uma lança, tem uma lança de cima do warg, ele aponta a lança pra você e aí ele fala no idioma comum. Então, elfo, nos encontramos novamente. Essa tá pensada. Fala! Amor, você tem que ficar prestando atenção, porque eu sei que tinha goblins junto com os caras lá. Tá. Sim. Ora. Você que disse pra eu voltar aqui esse horário? Sim. Cumpriu com o seu compromisso. Você é honrado. Você também. É não tanto. Sirva meu Deus. E ao meu povo. Entendi, sirva. E ao povo de meu Deus. Entendi, sirva meu Deus. Sirva meu Deus. Encontrei alguns que se meteram com os humanos. É, você quer falar aqui no meio da rua mesmo? Sim. Para que todos ouçam. O meu povo é maltratado pelo povo seu e o povo dos seus amigos. E o meu povo é maltratado pelo seu e pelos meus amigos. Sim. Por causa dos maus tratos que meu povo recebe, eles acabam seguindo caminhos tortuosos. Você deve saber, seu povo também passa situação parecida. Não é uma escolha própria. Não é por escolha própria, sim por falta de escolhas que isso acontece. Mas eu já identifiquei aqueles que estavam envolvidos com os humanos e já os adverti para que eles parassem. Os assassinos? Assassinos? Sim. Não. Eles apenas pegavam dinheiro dela. Não, após eu ter pedido que eles pegassem dinheiro da última vez, eles voltaram lá e mataram a elfa que eu lhe disse. Foram goblins? Foram. Certeza? Eu investiguei só o que era. Acabou de não ser então. Assassino? Bom, no dia seguinte ela apareceu morta no beco. Vou interrogá-los novamente. Você já ouviu falar da Lida? Liga. Que liga? Liga dos comerciantes. Não. O que tem isso a ver? A Liga dos Comerciantes é uma guilda de bandidos aqui da cidade. Eles extorquem vários comerciantes e várias pessoas de várias raças diferentes. E tem alguns goblins envolvidos nisso. Goblins e hobgoblins. Eu advertirei o meu povo para que eles não se metam mais com essa tal dessa guilda. Pois eles só são explorados para fazer o serviço sujo deles. Nosso povo só é prejudicado por essas raças maiores. Está satisfeito? Na realidade, não. Mas eu acho que todos nós vamos demonstrar um pouco de boa fé para os outros. Eu gostaria realmente de justiça, mas eu acho que isso é algo que a gente não vai conseguir matando ou punindo outras pessoas. Eu acho que tanto meu povo quanto o seu já sofreu demais. Tente fazer com que seu povo... O que aconteceu com o Drill? Deixa eu interpretar. Eu perdi o fio da meada, cara. Tente fazer com o seu povo... Tente fazer com que o seu povo não caia mais nos caminhos vícios humanos e reacenda a grandeza que só vocês podem alcançar. Hã? Eu não falei qual que é essa grandeza, né? Falou bonito. Falou bonito. Só vocês podem alcançar, subindo um balão que estoura. Três vezes. Assim será feito. Qual é o seu nome? Você não me disse ontem. Eu não tenho nome. Um fato interessante. Bom, espero então que nos encontremos de novo. Você é uma pessoa muito honrada. Você é um goblin muito honrado. Você é um elfo muito honrado. Eu espero. Pessoas honradas aqui hoje. Eu espero que o que fizemos aqui hoje sério um rumo diferente nas nossas histórias. Pode ser que aconteça. Bom. Então é isso, meu amigo. Partam daqui agora. Com prazer. E vira meu lado. Todo mundo acompanha? Quando vocês vão saindo da favela, tá? Os goblins eles abrem assim. Forma aquele corredor assim pra vocês passarem. Que eu fiz aqui em um, mas eu não sei se ficou claro, tá? Com prazer e fiz uma reverência. É que eu fiz aqui em um. Sim, sim. Isso aí. Ok. Eles formam um corredor assim pra vocês irem saindo, vocês vão passando por todos eles. Gente, a favela inteira sai das suas casinhas pra ver vocês saindo de lá de dentro. Eu sabia, quando vocês estão lá fora, chegam lá fora, vocês encontram o celeirinho. Baralhando baralho aí, tem só de boa? Tem duas criancinhas goblins só olhando pra você embaralhando baralho. Eu vou jogar uma carta. Joga uma carta no chão. É. Gambit. Já explode. Quero ver qual carta vai sair. É 34, né? O quê? Deck of Illusions. Nossa! Essa carta, né? Não, então, eu tenho que ver, são 34 cartas. Falar, só, né? Porque joga aleatório. Eu vou ver. É 52, é o baralho normal é 52. Mas isso daí é 32 as cartas. São só 34. 34. E eu jogo um D o quê? D 34. Joga dois dados, D100. Nossa, joga D100. É 34% de chance de sair. Não, é aleatória a carta que sai. De uma 34. Não, faz assim, ó. É muito difícil. Olha isso. Joga um D20. Depois você joga um D10. Ou um D4. E um D4. D20, D10, D4? Não dá, porque nunca vai sair a carta número 1. Joga um D20, um D10 e um D6. Não, eu vou jogar um D4. O 1 é de 0 a 10. O 2 é de 11 a 20. E no 4 rerola. Caralho, joga um D100 e vê se cai de 1 a 39. De 0 a 10, agora joga um D10. Isso, boa. De 1 a 10, na verdade. Saiu o as. Parabéns. É o dragão vermelho. Saiu o as de copas de ouro. Como é que é? Coração? Copas. Copas. O as de copas. A carta cai no chão e brota um dragão vermelho. Ah, beleza, mano. O molequinho sai correndo desesperado. Dragão vermelho dos olhos negros. E aí vocês veem um dragão vermelho. Dos olhos negros? Entrada da favela dos goblins. Passa por dentro, dragão. Tipo, tô andando. Passa por dentro do dragão. Exato. Passou por dentro? A tua passa por dentro. Aí eu passo fica, porque eu não tô vendo. E o dragão fica translúcido. Ah, eu pra mim é de boa porque eu sei que é magia. Chega aí, brincadeira aí, caralho. Os outros não sabiam. O dragão fica translúcido. Os goblins olham pra aquilo com espanto. E agora eles estão vendo então tudo translúcido, graças a Thor. Estragou a ilusão. Você se acha bom. Ainda bem. Ninguém avisou. Ainda bem. E aí vocês vão saindo. Vocês vão saindo da favela, tá? E os goblins eles ficam todos amontoados ali na. Um dragãozinho, os caras vêm de longe. No limite observando vocês. A última coisa que vocês gravam da favela é o uivo do Org lá longe em cima da colina, tá? E aí vocês veem a imagem dele com o Goblin herói descendo a colina e sumindo ali no meio da favelinha. Eu só passa um dragão dar uma volta assim na cidade, só pra fazer um. Uma pera lá, pânico em Valcária. Pânico em Valcária. Fazer uma graça. Eu vendo ele pulando da favela. Pânico em Valcária. Pela terceira noite seguida, dragão, acontecimentos ali, estranhos tomam um conta da cidade. Não, segunda noite seguida. Ave Roca, loira do banheiro e dragão vermelho. Bora que ele chega assim perto da estátua de Valcária, ele vai pedir pra dar uma baforada e ele some. Pânico em Valcária total. Pânico em Valcária total de novo. Vou ter que escrever isso na Gazeta do Reinado. De novo. As noites de pânico de Valcária. Na pata esquerda do dragão tá escrito Made in Celerim. Ok, pra onde vocês vão agora? Pegar a espada? Temos que pegar a espada, né? Sim, a espada. Então vamos. A gente tem tipo 4 horas pra pegar essa espada. Deixa eu ver o que a gente já fez, porque eu fiz uma lista que a gente tinha que fazer em Valcária. Isso pode ser amanhã. Pode ser virar a espada de Valcária por um dia. Então tem que ter lembro umas 3, 4 vezes quando tiver aqui. Mas não tem combate no lá. Vamos, é na Baixa Vila de Helena. Você acha que não vai ter combate no esconderijo do Camaleão? Claro que vai. Então, vamos ter combate. Vamos, é aqui perto da Baixa Vila de Helena. Vamos. Certo, o Theon sabe o caminho, certo? Eu sei. Não, você sabe. Não, ainda são 7, dá pra começar o combate. São 7? A gente tem 4 horas de diversão. Não, são 7 aqui. 7 e meia. Ah, é, e falando 7 também no jogo. 7 e meia. São 11 horas. Dá pra fazer um iníciozinho de combate. Não fecho, gente. Ó, minha. Pegando aqui na terceira. Deu uma bimbadinha? Vira. Não, reza. Ok, vamos lá. Vocês vão seguindo baixo Vila de Helena. Meu filho, Deus tá onde você quiser. Tudo tranquilo. Deus é Deus. Tá? Preciso. Vai mudando o movimento da cidade ali, do bairro. Vão aparecendo artistas de monte, artistas do sexo, inclusive. Artistas. Sim. Barabalismos com bônus. O bairro, que de manhã, na parte do dia, ele era um bairro um pouquinho mais calmo, agora ele fica fervilhando de pessoas. E vocês estão ali no meio daquele movimento. Só quer rezar pra Lena? Tá. Quando vocês chegam diante de um sobrado que o Celerim indica, é aqui. É com o esconderijo do Camaleão. Tempo de lembro. Eu não gosto de cidade. Não gosto assim, não. Tem muita gente em volta. É um sobrado aparentemente comum. Lá na. Tem escondida lá. Será que tem armadilha na escola? Hein? Eu creio que não. Não vai ter problema. Ninguém vai ver, só a pessoa. E ele não vai. Não vai falar que eu tô lá. Ok. Joga um teste de força. Força isso amanhã. Você abrindo a porta, arrumando a porta aqui, cara. Enquanto você arruma a porta. Agora joga a percepção. Falhou! Caramba, Claudio. Não era pra cair o dragão vermelho. Você coloquei outra coisa, mesmo dragão 30. Porra, tem um andar inferior. Gente, tem um andar pra baixo aqui ainda. Sim, é. Esconderijo. Bem provável que seja um subterrâneo. Sim, é pra baixo. Então vamos lá. Tô, pega um buraco armadilha. Direto. É esse, né? Primeiro que são armadilhas? Vamos ver se é armadilha porta. No portão. Ok. Calma, só um segundo. Antes ela chegar, eu faço a runa. Agora eu faço a runa. Se alguém de fora tem. Não, em vez de ter criaturas lá dentro. Entendeu? Então alguém lá dentro. Qualquer criatura você nota? Qualquer presença. Tá certo, tipo, tem minha percepção, tá ligado? Mas a runa ela percebe, suponho que seja mais forte. Eu vou ler pra você, tá? Com uma ação, você pode escrever essa runa sobre uma parede ou piso. Você descobrirá a exata localização e o tamanho de todas as criaturas sobre aquela superfície, em um raio de até 9 metros de você. mas a partir do momento que essa propriedade for usada. Essa propriedade for usada. Ou seja, se eu fizer ela no terreno, no horizontal, vou vir pra baixo. Se eu fizer ela na parede, eu vou vir. Mas vai ter que fazer igual do Pomedor, tá ligado? É com localização. Sabe o que você faz? Você faz assim, então. O Toff vai virar o Aquaman agora? O negócio vai pra onde? Vai pra cá? Ou fica, esse andar de baixo, ele fica ele no mesmo limite da casa ou vem mais pra cá? É mesmo, é no limite da casa, Gê? Ou é mais pra um lado, se descer uma escada e pra um outro... Parece que é no limite da casa, pra você. Parece que é no limite da casa. É no limite da casa? É um andar pra baixo. Só sério ainda, pra mim, posso ver se tem armadilha agora? Deixa eu tentar fazer a minha. Ah, minha você tá runa. Fazendo a runa aí? Uhum. Eu nunca usei isso aqui. Só mais 3 segundos. Okay. Mas vai dar certo. Ok, Toff. Você sente presença de criaturas pequenas. Ratos. No andar de baixo, tá? E você sente a presença de uma criatura grande. Rato. Tamanho do que? Rato atroz. Hã? Tamanho do que, mais ou menos? Dragão vermelho. O tamanho de um dragão jovem. O seu tamanho? Se move? Não sei. Não, a localização é exata, viu? Não se move. Como se fosse uma estátua grande, um busto, alguma coisa assim? Não, você sente uma criatura. Ah, é? Uma criatura. Essa criatura não está se movendo. Você tirou 30 na percepção? 30. Caramba. Ah, não, agora o negócio é. Ah, não, é o. É. Joga a percepção. Tira 30 de novo. Tira 30, passa pra 20. Oi, tirou 20 natural. Ó, oh, lê pra você tirar 20, mano. Muito bom. 38? Não, que bom. 32. Você é mais 12? Mais 3. Muito bom, tá. Essa criatura tá ofegante, tá extremamente ferida. Lá dentro? Lá dentro. Mas em qual andar? Acho que é o terra ou pra cima. Não acho que... Gente, tem uma criatura machucada dentro dessa casa. Ela tá bem, bem ofegante. Ela tá lá em cima. Mas... Você consegue ver lá? Tenho quase certeza que não é confiável. Por quê? Uma criatura... é o esconderijo. Mas ela tá machucada. Será que alguém, alguém descobriu, tentou entrar e... É. Será que algum dos capangas dele? Então, eu acho que ele pode ser uma criatura exótica que ele colecionava. Ele exato. Era um contrabandista. Será? Ou pode ser um bom fazer com que coisa ali, né? Mas ferido. É. E eu vou ver se é uma besta. Fugir, se é um animal comum, tipo besta. Porque se for um animal tipo besta, eu consigo me comunicar com ele. Ah, peraí. Não. Pelo menos que ele é pra top. Ah, desculpa. Outra coisa, você sente presença de uma outra criatura. Grande. Grande mesmo. Maior do que todos vocês juntos. Nossa. Mas dentro dessa casa? Sim, dentro. A casa é grande? É grande, ah, sobradão enorme. Não sabia. Onde que tá? Vamos entrar e verificar, gente. Você não viu direito, né? O bicho que você fala que é grande. No segundo andar. Também. Como se o grande tivesse batendo no pequeno e tivesse ecoado ofegante na batalha, pode alguma ser. Coisa parecida. Abate. É só mandar ali a forma humilde que ele merece. Gente, tem mais uma criatura grande. Lá em cima mais também. Mais uma? Mais uma. Sabe o que é? É a hora agora. Hora de encrenca. E creio que ainda não tem aqui, janela no andar superior, vocês conseguem ver alguma coisa? Tem, acho que tem. Vocês, eu queria usar fechadas. Meu sentido divino. Eu abro? É. Ok, abri uma, amor. Uma ação pode detectar até o final do seu turno, utilização de qualquer celestial, infernal, esteja 18 metros de raio de você. Esse descanso pra caramba, né? O cara abre as asas, isso é bom. Ninguém aqui. Não esteja com cobertura total. Eu não vou ver o nível, eu não vou... Descansamente. Ah, você tem que entrar dentro da casa, descobrir. É. Você só vai tomar duas vezes. Dentro da casa tem que ser. Ah, mas você tem que entrar na casa. Claro. Abriu uma janela. Não. Já diria, a armadilha que ele abriu estava já na porta. Já. Abriu uma janela. Faz outra parede. Eu vou. Eu vou. Super pesado. No segundo andar? É. No segundo, aonde? Você tem que tomar dois. Tomar dois dias? Se forte a janela, ela não abre. Ela está trancada. Não, está trancada. Não, está trancada. Então você esquece o plano de... Vamos entrar. Só a gente vai ter que entrar de qualquer jeito. Pra se trancar, como é que faz? Okay. Oxê, vou ver. Arrombar. Vou ver se tem armadilha, amor. O que é arrombar? É outra magia. É isso que consegue. É, não, mas se sem magia, alguém tipo um Ranger. Hã? O que é o Ranger? Como que você vai pegar uma flecha ali, será que ele vai ser com a mão, com a força, né? É que tá tipo trancado. Então, não, ele vai pegar um cartão de crédito ali, caralho. Você achar um. Ele vai pôr uma flecha na. Negócio, outra flecha embaixo. O Rogue tem mais habilidade, mas eu posso tentar arrumar? Caraca, mas tá dentro, é por trinca. Amor. Vê se tem armadilha. Tu mata um pouquinho de flecha pra levar o Vê se tem armadilha. Porra, mano. Uma piada, meu. Na porta da entrada? É. Joga. Tá escrito assim, ó. Não. Eu não vou jogar com vantagem. Não perturbe, tá um negocinho. Eu gastei. Não toque, risco de morte. Habilidade melhorada, tá? Não toque, risco de morte. É nível 2, se eu não me engano. É, então, você ficou fora. Foi? Não toque, risco de morte. Ixi, qual que é a dificuldade? Qual que é a dificuldade? Não, o que que eu jogo mesmo? Play of Hands? Percepção. Percepção? Percepção é melhor. Você tirou 31. Investigação, na verdade. Investigação? É. Tem uma investigação. Não tem armadilha nenhuma. 8. 8? 8. Tá de boa. Tá limpo. A porta mais segura do mundo. Tá limpo. Tá limpo. Não tem armadilha, não. Tá trancada? Tá limpo. Pera aí, gente. Deixa eu ver um negócio aqui. O que você faz? Você deixa o meu ordem. Tá. Tá trancada, gente. Hoje é. A hora que ela tá mexendo, ela tá forçando, tipo... Uhum. Eu tento perceber se eles percebem lá mexendo, tipo, eles param, qualquer ação que eles estejam fazendo. Não passa. Meu, você não abre essas maçanetas? Eu vou jogar aqui pra abrir. Um tá sem movimento. Vou jogar mais os dois estão parados. Ah, os dois estão parados. É, próximo. Então, um tá elegante. Essa é uma casa do tá cansado, tá brigando, o cara vai parar. Essa é uma casa do lado. 22 pra trancar. Aí os caras param pra respirar, mano. Que nem que os caras começam a lutar, mas os caras param um em cima do outro. É. Aí depois continua? É isso, mano. Os caras estão brigando lá. Não, uma briga não. Moradores de rua que estão aí dentro. Vai lá, uma fechadura comum, normal, você tranca. Tranca. Abre. Okay. Abriu? Abri. Calma aqui, Tina. De boa assim? É, lá, pra, mim não, tem pra mim não tem armadilha. Tudo certo. Se eu não vejo nada mágico. E se é você que abre, que tá destrancando a porta, você que abre. Abri. Tá, abre a porta e vocês vêm lá dentro. Um salão grande, tá? Que se expande à direita e pro fundo da casa. Tem duas janelas, a janela da frente, tá? E uma janela lateral também. E um corredor que vai pro fundo. Nesse corredor dá pra você ver que tem quatro portas, duas à direita e duas à esquerda. E lá no fim do corredor uma escada que sobe. E você vê uma torre de madeira assim, Eu só vou ver se não tudo tem. Tá escuro lá dentro. Pra mim tá normal. Sim, mas não tem nenhuma fonte de iluminação. Ok, eu entro e vou ver se não tem armadilha por ali. Porque se na porta não tinha, algum lugar vai ter, provavelmente. Certo, vê se dessa um. Oi, não tem como com ela, como é que vocês estão fazendo? Tô indo junto com ela. Vai devagar, vai pensando devagar, você tem um passo pesado. Tá. Você tem primeiro? Fudeu pra ela. Vocês querem que eu dou uma olhada na primeira? Eu sou bom em furtividade. Eu sou bom em não fazer barulho. 19. Investigação. É melhor todo mundo ir junto. Eu sou mais discreto que vocês. 11. Você cega, você bate nas coisas ali, tem asas e é bárbaro. É, 11 que é isso? Cara, mas são. Eu vou ver se tem coisa mágica, né? Porque não se pode ter armadilha mágica. Tá, tem magia. Cara, só assim. Tem uns bichos cuidando, né? Cuidando deles. A gente não tá com isso. Mano, por que você destruiu as três torres? A sala que você tá, ela é uma sala de estar, tem poltronas, tá? Tem uma cristaleira com algumas bebidas, e uma estante com alguns livros também, e uma mesinha de centro ali. Nada brilha. Nada brilha. Okay. Existe em cima da mesinha de centro um copo, aqueles copos de barro, tá? Porque ele tá ali já faz algum tempo que ele tá seco. Tá seco já. Tá seco. A mesinha é feita de madeira? Você nota que é excêntrico ao formato do copo, tem uma marca em cima da mesa ali que já tá seca e já há bastante tempo. Ô Jeff, eu vou então furtivamente, eu vou entrar na casa e vou pegar uma escadinha pra ver o que tem lá em cima. Extremamente furtivamente. Mas na furtividade? É. Então joga furtividade. Sempre que ele tenta deixar a porta entra bem quando eu vejo assim, é besta ou não? É besta lá em cima ou não? Sei lá, vai que o quê? Eu falei, os dois criaturas, algum deles é besta? Não, o negócio da frente. Não. Assombrar. Pode jogar furtividade? Pode, é, pode, já. Deve ser jogar. Que é assombrada? Tem tanto nessa casa. Vou gastar sorte. De madeira. 21, Jeff. Ok, você tá furtivo. Hã? Não, eu acho que furtivo. Não tem planta na casa? Ninguém planta? Tem vasinhas de planta ali. Mas eu quero saber em outros locais da casa. Em outros locais? Mandar de cima também. Tem? Lá pro. É, onde você vai? A esquerda tem também. Quero ver no andar de cima o que o ângulo da planta desse vídeo eu consigo ver. Consigo ver pela planta. Consegue ver pela planta? Distância assim? É como eu com a natureza, é a habilidade minha. Ah. Perguntando, você consegue enxergar assim? Sim. Ok. Por que você quer chamar atenção? Não esconder. O Griel, ele vai indo lentamente, silenciosamente, vai até o fim lá, subindo as escadas. Tá? É, no segundo andar tem um vaso de planta lá no fundão. Tá? E pelos olhos da planta você vê o Griel subindo as escadas. Ok, eu vou ficar prestando atenção se por acaso. De um lado. Do outro lado você vê uma porta estourada. Uma porta estourada? É, como se você olhasse pra frente da casa, pela planta. Está lá em cima? Uhum. Percepção? Passiva, né? 23. 23? É. Você escuta um gorgolejar. E um... Como é que é o nome daquele som? Como é que é o nome do som que a cobra faz? Silvo. Você acha que é? Você podia contar isso. Você escuta um gorgolejar e um silvo. Tá. Porra. Tá. Porra. Eu vivo bastante na natureza. É então. É animais? Cobra. Cara, se for um animal muito grande. Pelo tamanho do silvo. É. Igual a salamandrinha? Lembro da salamandra. Kiroki. E onde tá? Da onde eu chamo isso daí? Eu escuto isso agora? Da frente da casa. Da onde eu vim? É, só que você foi pro fundo e subiu. Então agora você tem que vir pra frente na direção do som. Vou lá. Oh. Vou lá. Gente, eu falo. Qual que é o nome da mãe do Gabriel? Eu esqueci. Qual é o nome da mãe? Mãe. Qual que é o nome da sua mãe? Legorião. Legorião. Arco, né? Sim. Aviso o Griel que tem uma porta estourada em tal lugar. Eu falo o lugar pra ele. Tá certo. Meu filho, tem uma porta estourada à nossa frente, vira da esquerda. Tem mesmo? Sim, se ele que disse. Não, eu tenho. Você não está vendo ainda. Sibila. Então tô indo pra lá, né? Tá, Jeff, o nome do barulho da cobra é Sibila. Sibila. Sibilar, isso, obrigado. É da. A que faz jornalismo lá no Harry Potter. Não, é aqui. É o futuro. Astronomia, é o meu futuro. Astronomia, astrologia, não sei qual que é. Uma cobra, calma. Isso, muito. Fala pro pessoal, gente. Parece que tem uma cobra grande, gigantesca em cima. A grande é a cobra. Ela vai pegar o grande sozinho. E eu falar pra minha mãe mandar pra eles que o som que eu tô parece que salamandra grande. Eu consigo falar um pouco, prestar atenção no ambiente. Só não posso fazer ação. Pessoal. Griel está ouvindo um som parecido com o da salamandra. Sim, eu ouvi também, estou analisando. Tem alguma coisa aqui em cima, hein? Tem uma porta estourada, se ele que avisou. Vamos subir. Você tem um pouco de dificuldade para encher. Espero que não. Você não matou. Ok. Calma, Elizabeth. A Elizabeth pega tocha, pega a pedreira. Não! Para, Elizabeth. Você está ouvindo esse barulho? Está ouvindo. Eu paro e me escondo. Você para. Deixa você passar aqui pra mim. Você para ou você para? Deixa eu passar a porta. 24. Eu tô no machado flamejante, eu tô batendo bem. Aí todo mundo faz assim, ó. Tipo, é verdade, ela tá. Esquece. Ele tá com o machado pegando fogo. Porra, mano, sou eu. Pega essa pedra, põe na porta pra ela não fechar. Se ela não fez isso. Ele tá com o machado flamejante todo. Mano, só. Você tentou achar a espada do Theombrimer. A espada do Theombrimer, mas ela tá embanhada, né? É sim, se ele pegar e ativar. Mas o machado do Brimer tá sempre lá. Nossa, é verdade. Espada do Brimer. Mas tanto é que não tem combate. Que... Não, a retalhadora com inimigos. Ela tá brilhando a espada da justiça. Mor, não, vai ser pegar. Castei levitação e tô indo atrás do Griel. Levitando. Ok, vai levitando, vai assim. É, vou devagarinho. Tipo gravidade zero. O que a arma faz barulho aqui, ela faz aqui? Não. Dá na mesma, não? Não, mas aqui parece ser bem mais furtivo, né? Porque aqui você não tá pondo peso. É, você não põe peso. Você passa só uma linha só. É, você então pode jogar furtividade com vantagem. Que vai ser... Opa, a unha ficou. Vai ser aí, legal. Ai, nossa. Isso aí doido, mano. É, meio furtivo. Perdeu. Certo. Você vai indo silenciosamente, vocês veem assim ele flutuando, indo ali se arrastando pelas paredes. No maior silêncio, silêncio absoluto. Vai subindo as escadas. O que você está fazendo? Você está continuando? Estou continuando. Já tenho. Ok. Você vai chegando perto da porta estourada. Aí você escuta novamente o gorgulho de Arvino lá dentro. Por favor, não. Eu reconheço a voz? Ah, não, ele ouve. Ele reconhece a voz? Não, não reconhece a voz. A música. Ok. É, mãe, fala pra eles, parece que alguém está sendo punido aqui. Parece que alguém está sendo punido aqui em cima. E está aberta a porta? Está fechada? A porta está estourada. Eu vou. Sei lá, vou tentar bem discretamente olhar. Já você? Avança um pouquinho mais, vai dar aquela olhada discreta. E aí você sente um impacto de uma pancada forte, seca, de alguma coisa grande que atinge com tudo o seu peito. Parabéns, você foi uma visto. Calda. Uma clava no meio do peito. Uma calda. Você foi sem querer. É. Já pensou foi sem querer? Acho que foi sem querer. O cara tava batendo na calda, era com uma calda. Ele tava preso, hein? Tava só. Mas acho que foi sem querer que ele apanhou? Nossa, ou será que não? É. O cara tava feliz assim, né? Vou bater nesse cara aí. Eu vou assim com a calda. Pum, pum, pum. Capitão. Da onda com de dano forever. É a passiva dele. Mano, eu não sei o que é, mas o bicho é tenso. Olha a música. É o Demogorgon. É o Demogorgon. É, porque tem nossa cabeça e uma tava locada pra você. Caramba, que bom que sou uma pulguinha. Ah, essa por Demogorgon é fácil, faz uma brigar com a outra. Ô louco, chamou você de novo. É assim mesmo, as duas tentam se matar sempre. Ô mano. Não é Demogorgon, não tem uma. Não é, é o bicho de D&D, a história dele é essa. Ah, é? É? Não sabia. Uma tenta toda hora criar um plano pra matar a outra. Que louco! Que bagulho! Pra ver se ela para de ser siamesa. Ah, é tipo o da Avatar, da Legenda, pro. O Enguia ali, ó. Grião. Vocês alguma coisa te encheu o seu peito. Pum! Toma 22 de dano. Mas o que, que é que você entrou no peito? Só que tem duas cabeças e uma você não sabe. O que, que eu vejo? Como assim? Eu não sei. Tá, você não tá lá em cima ainda. Eu não cheguei lá em cima ainda? Não, tá subindo ainda. Ah, tá. Quando você tá na metade da escada, você escuta pum, aquele impacto. Griel, joga um save de força. Ô Jeff, como assim eu não sei o que aconteceu? Você não sabe. Tá escuro. Como assim eu não sei? Você não sabe o que aconteceu, Griel? É, tá dízimo? Escuro, você não vê no. Força. Não, save de força. Save entrou. Ele só manda mensagem. 10. Estou surpreso. É, só vai platicar. Aí, tipo, todo mundo. Ok, dificuldade era 19. Pum! Você voa pra trás. E bate com tudo na parede, assim. Cobrindo por que a porta tava roubada. Tá? Com o tamanho da pancada. E a única coisa que você vê. Ouve, na verdade. São passos de alguma coisa muito grande, muito pesada. Indo na sua direção. Mãe, fala que deu merda. Depressa, o Griel está sendo atacado. Não, era, deu merda, ela falava não. Não, mas ela viu também que você foi empurrado. É. Além da porta, você vê no chão, tá? O corpo de uma pessoa caída. uma poça de sangue enorme sobre o corpo. Tá? Você ouve passos enormes vindo na sua direção, mas você não vê nada. A única coisa que você sente é o impacto dos golpes. Ah, invisível. Filho da puta, só porque ela não tem a habilidade de invisível. O cajado da Tato tem. Ainda não, ok. Né? Pra uma só? Não, porque eu... Sempre de aproveitamento. E você fala pra 24, te acerta. Eu, você viu que eu fiz a última vez, né, mano? Matei um cara com... Deixa que eu esteja escondendo de mim. 22, te acerta. Não, eu vou te ataque. Não, eu vou te ataque. 22, não. É o AI, que tá atacando ele. Você, 24, acerta de novo. Então são mais 3 ataques que te acertou, certo? Infelizmente. São 2. É, 2. Do meio não. É, 2. Ai. Ah, mais 40 de dano. Ai, nossa, o Ranger não. Ele não serve pra nós. Toma 63 de dano, Brial, dos 2 ataques. Caraca, velho! Vocês ouvem? Pum! O Brial sendo espancado lá em cima. Pum! De novo, outra pancada forte. E aí, só que a segunda pancada que vocês ouvem, vocês escutam madeira sendo rachada. Tá? Foi o ataque que errou o Brial. E aí, vocês todos conseguem perceber passos de uma criatura muito grande, muito pesada, se movendo. Tá? E o arrastar de alguma coisa pelo chão, e você escuta pum, uma pancada violenta, gigantesca. Griel, alguma coisa grande, roliça, invisível, bate no seu peito, assim, com tudo, e te prensa contra a parede. A parede atrás de você no corredor racha. Os golpes que ele sentiu foram concussão, cortante, perfurante. Concussão. Foi uma rolada no peito. Suponho que seja um lagarto bípede, pelo jeito, por descrição, tá ligado? Concussão, foi tudo. Tipo, ele deu os bagulho e agora deu uma batedora, segurou, ainda. Tá ligado? É que, por exemplo, poderia dar um pedaço ou... Dá tempo? Dá. Não, imagina. Só que agora foi só solto. É, se a gente for muito rápido, dá tempo. Iniciativa? Tá na tarde. Joga em iniciativa, então. Dá tempo. Vai dar, vai ver invisível, né? Vai matar o bicho, mano. Já era. Vai ser que nem o camaleão, velho. 15. Amor, como eu estou com habilidade melhorada em destreza, se eu jogar iniciativa joga com vantagem? Outra RPG eu sempre tiro. Não entendi. Eu tenho uma magia que chama habilidade melhorada. Você joga com vantagem nos testes da habilidade específica que você escolheu. No meu caso foi destreza. Sim, então eu jogo iniciativa com vantagem. Sim. Tá, gente, me fale suas iniciativas. O Geo é 24 horas, né? É. Eu só tenho mais 3 iniciativas. Isso pra 24 horas. Pra ativar o bagulho aí. Isso. Vai, iniciativa por favor? 15. 15 do Mur. Celerinho e Murin. 13. 14. Que 2 e 10? Quem mais? 14 se ele. 5 da Lisboa. Rafa. Ah. Vai acabar. 12 do Theon. Nossa, todo mundo bate. 28. Não, o Griel foi alto. Ele é bem alto. Eu vou de 3 vezes não tirar vocês, cara. Não, é que ele tá longe. Você vai chegar. Você vai pegar sua rede com uma folha agora. Eu vou chegar lá rapidinho. Você vai pegar, não tem mais uma folha. Não tem vontade, caralho! Deixa eu só tenho uma coisa pra ver o visível aqui. Deixa eu tirar um número maior. Tá, você primeiro, Brial. Primeira coisa, natural, mano. Leva a mão ao meu peito, daquela. Aumento meu CA! Pode. E pra eu atacar essa criatura, como é que funciona? Você ataca com desvantagem às cegas. Você não sabe onde ela está. Você acha que ela está ali, você vai atacar ali. Mas ela pode não estar ali, ela pode estar lá. E o ataque é feito com desvantagem de qualquer forma. A menos que seja muito longe do normal. É. Só eu faço ataque nervoso. Ninguém aqui. Ela é invisível na tela. Ela é invisível. Eu posso talvez atacar descuidadamente. Pausa. Pra poder usar normal. Deus chama. Nossa. Mas pra almoçar ninguém convida. Ah! Ai, amor. Pra usar droga eu mesmo chamo. Mas pra almoçar ninguém convida. Ninguém convida pra almoçar. Vou atacar descuidadamente o vento. Tem que saber pelo menos a região onde a criatura tá. Se não souber nada, você não consegue acertar ela nunca. Corredor. Isso é pelo espaço. Será que os bichos estão em volta? gente tem gente que pode nos orientar pelo passo dela. Porta estuporada aqui. Nossa, aliás. Aqui tem outra porta. Aqui tem outra porta. Ela fica bem parecida com a daqui. Funciona uma porta da ver invisível pra mim de novo. Ou alguém faz essa criatura. Briel. Briel. Mas se ela ataca, ela não perde a invisibilidade, é uma habilidade natural dessa criatura. Briel. Ah, ela continua invisível. Nossa, não, ela não natural dela. Rebentado aqui. Então, pelo visto, é uma habilidade natural dela. Ok. É isso aí. Ela perderia a invisibilidade. Eu me esconder seria action, né? Action. Você não tem como ação bônus? Aquele negócio do raio. Um minuto. E aí, Gabriel, o que você faz? Está escrito? Atacar? Ataque. Com desvantagem. Vai atacar onde? Onde acabou de bater, ali, ó. Bicho. Vai atacar pra cá? Fez pra cá? Pra onde que ela foi? Pra onde que é o barulho que ela mandou? Atacou. Vem de dentro aqui desse cômodo. Ele enxerga não, que tá apanhando. Pode traçar uma linha ataca aqui assim, tá ó. E fechar um cômodo aqui. O Jeff, é. Eu ouvi o barulho dela se afastando, não? Não, você viu o barulho dela se aproximando. Então, ela tá em cima de mim, cara. Aqui, exato. Amor. Então eu vou te tacar, tipo... Isso. Ah! Beleza, vamos se você conseguir errar com ela em cima de você, mesmo que a deles me quando? Mas não faz diferença. É aqui. Eu sei, mas tipo... Não, mas pra roleplay é muito foda você errar o cara em cima de você. Vai, Gabriel. Eu vou virar por causa de mim. Certo. Aqui, tipo, já tá invisível. Na reta, só aquele... aponta um quadrado. Vamos simplificar. Esse. Ok. Com desvantagem. Putz, oh. Beleza! Ele ataca geralmente, a única pessoa que ele quis ver. Uhum. Oh, ele acertou o inimigo que tava no chão. E matou quem já tava morto. Lucky, okay, tá um só, né? Não, Lucky, é desvantagem. Ele vai atacar de novo. Ah, não, segundo ataque, é só um ataque. Segundo ataque, 24. 24? Acho que acertou. Acertou. Alguma coisa você acertou. É. Foi mesmo, você acertou a parede. Que flecha tá usando? Ah, normal. Ok. Acertou a parede. Dano. 15 dano? É. Ok. Gritou, ouviu de dor, ouviu algum barulho. Saiu sanguinho. Tá. Gabriel, você dispara a flecha. Ela vai ser a primeira. Para ela passa assim lá pra dentro. Tá? Ah, aqui põe um cadáver. Aqui, um corpo caído. Corpo do Benito. A flecha ela vai lá no fundo e se finca na parede, tá? Parede de madeira. Uhum. Tá? Aí você dispara um pouquinho mais pra direita. Vum, ela atinge alguma coisa. Sólida. Guicha sangue. A flecha fica fincada em alguma coisa. Tá? Essa coisa ela se mexe. Você percebe a flecha indo pra lá e pra cá. Essa coisa se mexe. E de repente você vê a flecha desaparecer, escuta o estalo da flecha sendo quebrada e você vê a flecha surgir de novo despencando no chão. Ah, você quer deixar a flecha ali? Onde tá a coisa, Jeff? Sumiu? Sim, sumiu. Ela tirou depois a flecha. Ela aparece despencando no chão. Ele arranca a flecha e depois solta Jeff, a flecha. Aonde tá, onde aí a flecha vai sentir. É como se ele tivesse tipo, assim, entrado na frente pra pegar a flecha. Hã? Onde que eu vou a flecha? Aí tipo, ele tá com mas como assim, não tá passando. Quadrado. Não, ele teve a flecha. Ele pegou o braço tampou a visibilidade da flecha. Como eu acho que eu tô no alcance dele ainda. Hã? Acho que eu tô no alcance dele ainda. Você não tá bem, conseguindo ver a flecha. Ele tá tipo um braço na frente. Só que mas tá vez ainda. Mas olha. Eu acho que tampa do mesmo jeito. Tá possível. Grilho acertou ele, Grilho acertou ele. Ele quebrou a flecha. Ele tá fugindo. Grilho tá fugindo. Ele tá ficando Grilho. Mas digamos que ele tá com uma roupa de espelho. Quando você sai correndo, Grilho. Não, foi eu, é isso. É, você... Tá se afastando da criatura? A criatura desfere um ataque contra você. Tem invisibilidade, tem transparência. Ok, 28 tá certo. Não, 28. É o mundo mágico. Ou eu vou fazer uma coisa que eu acho que vai ajudar, mas eu não sei se vai. É. Se Mr. M. Mr. M. Você vai saber que é uma coisa sólida. Esse é o Mr. S, né? Mr. Snake. Pode ser que ele tá pingando sangue, né? Não sabe se tá pingando sangue. 38 de. Não. 46 dano. Caralho! Esse também chegar lá, ele vai estar morto. É. 46 dano cortando. Tô usando cortante? Perfurante. Já tô 130. Ele arremessou a flecha no cinto. Você vai correndo, você sente um bafo quente na sua nuca e alguma coisa abocanhando o seu ombro direito e rasgando a sua carne, rasgando a sua roupa de vosa, sua armadura, ai, levando junto faz isso, o naco da sua carne. Ok. Mexe comigo, mas não rasga minha roupa. Olha, você olha pra trás ou você só tá se afastando? Não, olho pra trás. Tá, quando você olha pra trás, você vê dentes pontiagudos, ó, desse tamanho assim, ó. Tá? Se fechando assim, mastigando, manchados com seu sangue, e depois eles desaparecem. O seu sangue é limpo e os dentes desaparecem. Ok, acabou isso. A boca da criatura é desse tamanho. Caraca, meu irmão! Terminou? Acabou. Ok. Rebenta um pedaço das paredes aqui. Ele tá vindo, Gabriel. Ele tá vindo, meu filho. Ele tá vindo. A criatura sai de lá de dentro. Vai pisando, indo pra cima de você. Você não tá vindo, mas você tá vindo. Ela se aproximando de você porque você vê o chão tremendo. Você vê o corpãozinho dela raspando nas paredes. É os três no ataque. Vai cair já? Não. Nossa, o que que ela fez que deu esses 40 de dano? Não, ela não deu 40 de dano, ela deu 100. Não, agora. Agora, esses 40. Foi mordido. Mordido. Ela deu uma mordidinha de leve, quase. Tá, deu uma mordidinha, ela tá avançando na frente. Isso não... É. Ela deu um bote, mordeu e tá continuando. 18? Não. Foi só pra avançar, só pra morder. Não, mas isso não faz sentido. Mordeu, voltou e agora tá avançando. É? Por que ela voltou? Não, gente. Porque você falou que ele só viu ela agora. Ataque de oportunidade, gente. Ah, ataque de oportunidade. Ele tomou um ataque de oportunidade. Ele viu os dentes manchados de sangue. Ah, ela... Agora. E os dentes manchados de sangue ficaram visíveis de novo. É porque eu não sabia. Eu pensei que já era o turno dela, que já tava. Tá, aí o primeiro ataque. Aí não ia fazer sentido. Aí é o mais doído. A gente tem diamante? Não. Uma coisa a gente já sabe. Não é a cobra. 28 acerta. Acerta. Por 2. 21 caralho. Acerta? Não. Não. É 23? Caramba. Eu acho que ele pode ser um. Então é diferente errado aqui, 24. Agora 26, não, agora. 25 acerta? Não. A primeira vez é normal. Você tinha 26 agora. 22? Colar do round, 2 itens de CA. Tá, acertei 2 ataques, certo? Ele tem 22. Não, um ataque só. Tá, mas os itens de CA, que é o que nós compramos. É o que nós compramos? Não. Não, um é outro não. Então você desconta um porque demora 24 horas pra tomar. Então. Fazer frio é bom, né? 28 de dano. 20, beleza. 22 com o color do Ronde e sobe mais 4 quando ele toma um monte de ataque. 28 de dano. Caramba, ele tem um monte de ataque. A criatura vai indo pra cima de você, Grel. Você sente a mandíbula dela se fechando assim, ó. Perto do seu peito, quando você dá aquela esquivada assim, quase abocanhando você. Você sente uma das patas batendo, resvalando assim no seu ombro direito, tá? Aí você sente uma outra pata batendo no seu peito, assim, te prensando contra a parede, te esmagando, tá? E você escuta algo se arrastando pelo chão, e aí você sente a cauda da criatura girando, batendo na parede e passando, assim, resvalando no seu peito, sem te atingir quando você se esquiva. Por sorte. Por sorte. Por sorte não, caindo quando acertou primeiro. Eu quero que foi bom que errou o outro. Ei, Jeff. Oi? Você falou que hoje não ia até tarde, né? Não vou até tarde, tô acabando. Ah. Dá pra ouvir todo esse barulho e ver mais ou menos onde é? Sim. Ok. Ação bônus, Mr. Step. Olha aqui a cola, agora já gerou. Pra cima, né? É. Mais ou menos na direção? Tá, dá pra você sair aqui, ó. Então toca meu charzinho ali. E aí você vê o Griel todo ferido lá, estrupiado, tá apontando o arco assim, não, e você não vê mais não. Cai. Caiu já? Ali. É, meu primeiro ataque caiu, os outros ele errou porque o cara não deu 150 de dano já. Okay. A parte de cima tá cedo. Claro, a parte de cima tá claro. Não, escuro. Ok. Não tem luz na casa. Eu vou pegar uma poção, tá aqui, fácil. Usar Mid Hand pra dar a poção pra ele. É ver, ó, tá vendo? Vem de usar mãos mais pra degular os outros, só pra dar poção. Tá. É um cantrip. Ok, perfeito. É cega como se tivesse tudo. A poção que o Griel tá ali. Fazer joga o D100. Passa rodo nos outros. Tem 30% de chance de errar a poção na boca dele. Não é isso aí, velho. Calma aí. Deu 12. É, esqueci de definir se era de 0 a 30. É, de 0 a 30 é. E você erra ou de 31 a 70? Vou jogar de novo agora. É, de 0 a 30 eu erro. 0 a 30 você erra. Aí sai 12 de novo. Deu Não, deu um. Ô, louco! Derrubando uma orelha. Então você pega a poção, Grinha, vou te ajudar. Manda assim com as mãos mágicas, a poção vai flutuando e pá, bate em alguma coisa que tá no meio do caminho. O cara pega, não, é pra mim. Não, não, não, só é minha. Mancha ele. Hã? Mancha, não, você curou ele. A poção, é poção, né? Tinta, né? Ah, mas sei lá, fica. Agora ele vai ver se acertou na boca do cara ou acertou alguma parte do corpo. Vai estourar o vidro. Ah. Para, estoura, ímpar, não. Estoura. Ímpar. Não estourou. Ah, caiu no chão. Agora você pode usar o Mijin pra desviar e mandar pro Grião. Na mesma ação? Sim, não cancelou. Ah, tá. Eu só sei que tem um obstáculo ali. Você sabe que tem um obstáculo ali e poderia ter estourado o frasco. Então só. Aí você vai direcionando e tipo, dentro da boca do grilo. A poção que a gente tem é. Deixa eu ver aqui. Coloca com vidro e tudo, mano. É 4D4 mais 4. E aí? O cara. Ajuda. 7. Ajuda. Você escuta uma voz vindo daqui de dentro. É um Shorn caído. 15. Um Shorn. O que, que é que tá caído? Você vai lá dar uma olhada? Dá pra me ver? Ah, é. Não dá, mano. Se a gente onde tá... que bateu a, gente tá aqui, a poção? Poção? É. Bateu aqui. Ah, então dá pra mim ir lá e eu vou ver o que eu caí também. Tem deslocamento ainda, né? Tem, eu tenho total ainda. Ok, você vai lá e vê um corpo caído. Já vim até aqui só ou vai entrar? Não, entra. Tá, você tem uma percepção bem alta, né? 25. E não foi atingido. Não. É um anão. É um anão? É um anão. Puta, eu acho que eu sei que anão que é esse. Quer ver que é o Half-Step? Como que é o nome dele? Half-Step. Tiruin, é você? Ajuda! Sou eu, sim! Ajuda! Cara, Kael, ele está aqui! Nessa hora, filho, o cara fala até que é Calmir, filho. O que foi que ele falou? Você ouviu ele falando? Eu prometi que eu fui. Eu disse que eu fui, que ele falou. Mas chegou aquele orgulho e o cara falou, ah, não sei o que. Ah, não, não, não foi culpa minha. Não foi culpa minha, não me impuna. Nossa, é a banda do. Do Herim. Você devia ter falado. É o que eu sei que é? Não, ele está aqui, você ouve lá de baixo. Tem amor em sua vez. Esse pai é o cara que. Subir? O Gungor de cara. Tá, vocês estão no andar de baixo, mais ou menos por aqui, ó. A gente ouve ele gritando primeiro, pai, a gente começa. Não, sim, eu digo o posicionamento. Próximo seu deslocamento. Exatamente, pra subir lá. Tá, a gente vem por lá ou por aqui? Por aqui, ó. Salão de baixo ele vem aqui assim, ó. Aqui. Vocês estão mais ou menos aqui. Tem que percorrer isso aqui e subir. Não, eu falei, ele está aqui. Tá, então. É alguém que você aqui. Alguém vai. Ó, vocês estão no andar de baixo aqui, ó. Não, o Serenin tava vindo. Mr. Step. Ah, ele só teleportou. Ah, tá. Tá explicado. Ele teleportou pra cima, aí só tá no andar de cima. Cadê a minha? Quem eu conheço? Você estava aqui. Morri. Tá aqui mais ou menos. Tá aqui embaixo. Vai ser pra você mais rápido. Sério? Sério? Sério? Sério? Sério? Sério? Sério? Sério? Sério? Sério? Sério? Sério? Sério? Sério? Sério? Sério? Sério? Sério? Sério? Sério? Sério? Sério? Sério? Sério? Sério? Sério? Sério? Sério? Sério? Não, 9, 6 quadrados. Você descobriu já, malandro. Segredo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seu cuzão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aqui, né? Então não chega. Eu não chega. Não chega, não sei se eu recuperei. Não, você nem sabe onde que tá o bicho. Você já é tipo, ué. Mas a dash pra chegar em você, não pra chegar no bicho. Não, mas eu não sei se eu já recuperei na... Curou o grel? Acordou o grel? Acordei. Chegou em cima? Eu posso dar dash e usar meu pulso de ação. Deu dash? Dei, mas eu vou usar o pulso de ação. Tá, chegou lá. Murray, Murray, que bom que você chegou depressa. À frente do grel tem uma criatura invisível gigante. Ataque-a. Olha a esquerinha. Filha da puta. Olha a afinal de contas, tá, mano, eu não sabia que essas criaturas, isso é, sendo essa suposição, era invisível, tava, na verdade, isso tava de ação, pulso de ação. Na verdade, ninguém sabe que é esta criatura. Pra eu ter chance de acertar, então, vocês tem como matar essa criatura? Jeff, vou usar a reta da morte maior, pra ter chance maior de acertar. Ok, ataque de área, muito bom. Nem a pau. Ok. Tá, antes disso, se for aumentar em vida, é que tipo, eu não faço a menor ideia de que criatura é. Exato, ninguém sabe. 120 de dano e o turno. Visão verdadeira da morte maior. Sim. dois turnos e um ataque de oportunidade. Deu três ataques do vídeo. Não entendi. Localização ecossensorial, o vídeo conseguiu. No primeiro acertou todo. Percebeu a criatura? Sim, ela consegue. Não. Não. Eu faço ataque? Coisas, sim, então, é com deu um ataque de oportunidade, já deu mais 40. E depois faz já ataque. Deu mais 40. Já entendi isso então, que você vai fazer. Tá, joga com desvantagem ou não precisa? Porque eu ataquei o primeiro ataque dela é mais forte. É a área, eu vou fazer um teste pra passar. Não sei se tem destreza. Mas tipo assim, o que tá fazendo a jogada de ataque? É, você tem que me dizer que a área. Não, você tem que fazer jogada de ataque. Não, vou pegar essa área aqui, ó. Não sei se pega ou se pegaria o Ariel. O Griel aqui. Sim, pegaria o Griel. Porque ele deixou. Puxa o Griel. Na meta ele tá um. Você pode pular por cima do Griel. É. Que é isso? Você tem um pulso de ação, você ainda tem movimento no pulso de ação. Tem, então eu vou passar por cima, então, em cima do Briel. É, vou ficar assim, aqui. Ó. Ah, tá. Vou dar um chutinho aqui pra ele, assim, do ladinho. Vou com o machado. Por ação, conforme eu entrar em fúria, eu separo o machado, vou abrir. Ok, qual que é a CD? Do... agora aí que eu complicado. Passou. Você entrou de destreza. Qual que é? Você faz CD mesmo? 8, força e consciência. Então 8. Você tem ficha disso? 4. Você criou uma ficha pra 12 com 5. Mais ou 17. Menos. 17. Era bem que tá brigando com essa porra? Não, não é que eu... 17? 17. Ele tá com o primeiro. Acontece. Ataca o primeiro, vai ser atacado. Isso é magia, né? É forte, mas é. Tá o primeiro com uma forte. A ult dele é. Não, porque ele depende do ataque. Ele não tem dano mais nada. O ataque básico inicial dele é muito mais forte que os outros. Mas só isso, ele não tem mais dano nenhum. Ah, mas um bot avançado é a melhor coisa. Aí, ah, então, isso 9 com 12 e 21. Você passou? Passou. Passou metade. Agora metade. Aí você tirou um bote forte, aí... Mesmo que a metade, ele joga 3d6 pra mim. Qual que é aquela magia que eu passo uma coroa aqui que é tese, só arrancar ela pra usar na skin? Não entendi. Qual é aquela magia? Não sei se é o Art Druid, porque eu crio uma flor e se a pessoa arrancar, nasce outra. É, flor perene de milênio de A. Que droga que eu não tenho isso. Né? Queria tanto mais. Mas aí no caso ia pertencer ao corpo dele. Se aquilo for uma magia ou uma habilidade, vai ficar nesse jogo. Não pertence ao corpo dele. A flor? Se tiver nele, vai pertencer ao corpo dele. Mas é aqui nesse novo flash ela também ficaria invisível. Ok, depois do Murray. 22 com 5. Servível. 27. Eu passou uma folha. Você ser agora. Ah, é você, enquanto ele calcula. 37 dano. Dividido por 2. 37 dano total. Ah, 18. Então 18. 18. Ok, a mãe do Grial falou que é uma criatura invisível, né? É. Sinceramente, decidia ter atacado ele. Eu tô nem na escada. Decidia ter atacado ele no corpo a corpo. Eu tava o quê? No começo da escada já? Eu tava no final da escada já? Já, já. Eu tava mais um pouco pra cima. Tava aqui já. Eu tenho que esperar você chegar pra você. Isso. Sim, ele. Vou cancelar. Ele vai atacando. Que pressa, galera. É magia? Hã? É magia? Como é magia? A visibilidade dele ou não? Se fosse magia, já tinha. Não tá brilhando. Não tá brilhando. É isso que eu quero saber. Não está brilhando. Entendeu? Não está brilhando. Mas quando você chega ali, você tá junto com o Murray, o que você vê são dois machados de fogo rodando. Tá? E por onde os machados passaram, ficou um rastro de fogo que vai se extinguir instantaneamente. Tá? E você vê o corpãozinho de uma criatura quadrúpede enorme. Ok, não dá pra saber que criatura é, né? Sim. É uma ok. Eu vou virar um morcego. Tipo, sendo uma camuflada. Pra saber onde a criatura tá. Então, uhum. Né? Só tá camuflado ali com o ambiente. Então, pra gente tá invisível, mas ele tá camuflado com o ambiente. Primeiro, ele tá com o can? Eu tô explicando mais ou menos como seria essa habilidade sobrenatural do cara. Se tipo, uma ser, é a top. Depois então, eu faço uma coisa ali. E eu vou. Cadê mais ou menos a negócio do camaleão. Agora tá iluminado o ambiente. Cada dele, né? Sim. Agora tá. O bicho. É. E eu vou usar o secar. Secar. Você vai fazer um teste. Você vai fazer um teste. Mas acho que vai passar. Você de construção. Deixa eu achar aqui minha CD. Força e Constituição vai passar fácil. É, eu também acho. É, Constituição não. Destreza ele passou fácil, o cara tem mais 12 de destreza. Vamos tomar um cargo dele. 22. Vai te manter nessa pessoa. Aí perde esse bicho no ventre de destreza. Só metade. Vai tomar metade. Então joga metade do dano aí que eu vou fazer. É só a gente pegar a espada. E stop. Pensa a situação que eu vou fazer. Essa pensada já. Já apanhou. Já foi punido. Acho que a punição é a morte. Será que nossa, não é uma punição justa, hein? Tem. provavelmente, assim, tipo, perder o bagulho, você vai ter que arcar com a sua vida, cara. Nossa. Só que é o seguinte, super simétrico. Só que é o seguinte, ele já tá na casa. Ou seja, ele já tem informação que esse para tá aí. Não, não, não, você não, que chegou e perdeu. Então, agora eu quero saber por que, que o bicho tá punindo ele e não tá pegando a espada. Não, não, não, é clara a regra. Perdeu ou bato? Vamos recuperar. Primeiro, a espada não tá mais aí. Será? Porque senão ele não estaria sendo punido. Estaria, Rafa. Mas se o cara não sabe onde tá a espada. O Heavy Staff sabia que a espada tava aí, foi aí. A espada não tá mais aí. E aí quem roubou talvez tava antes do Heavy Staff. O Heavy Staff encontrou a pessoa que pegou. E aí o cara roubou e o guardião foi liberado. Não, na verdade não. O guardião às vezes o guardião não sabe que a espada tá aí. É, o guardião tá dando punir o cara. Não, a espada não tá mais aí, tenho certeza. Porque senão, mas senão, tipo, você não pode deduzir uma coisa sem... Não, porque senão o anão ia falar, ó, a espada tá no porão. Ele vai lá, pega a espada e vai embora. É. Claro que não. Não, porque tá... Não. Às vezes ele sabe o local da espada. A criatura foi... Manda assim, ó, cata esse cara e espanca ele porque ele fez caquinha. Você assiste American Dead? Não, calma. Mas aí ele vai falar, não fiz caquinha, a espada tá aqui. É. Você fez caquinha porque você deixou a espada ser roubada. Você vai Bad? Ser punido de qualquer jeito. Aí me clean. Não, mas tem que... Aí me clean, filho da puta. Não, não. É isso. Tem que bater no cara. Aí eu tenho que espada. Tem que bater no cara. Foda-se. A missão dele é punir o outro. Se for a espada. Se for a espada, já. É. A missão dele é recuperar. Pune o cara e recupera a espada. Mas foi dado isso, um guardião cara, poderoso e que é neutro, mas constante, não dá? É de cabrinho, cara. Não é justo ele apanhar. Então, mas não é de cabrinho. Não é justo. Quanto ele dando se ele de 43. 43. Caramba! São 8 mil, 8 mil. Quanto não? 43. Ok, sofre sua vez. Maldição! Ok. Lisbeth, sinto que o Grial está com os batimentos cardíacos muito baixos. Pode deixar que dele eu cuido. Tá, eu vou correr o mais rápido que eu consigo. Quanto é a distância daqui? Né? Esse é o mais rápido, não. Você tá aqui, ó. Mas não usou o resto, você não tem que andar e dar a volta. E quanto é a distância? Dá 10. Só que você não tem custo de ação. Não, de escada. 15 quadrados. Chego fácil. Você mentiu, você não correu o mais rápido. O que tá acontecendo aqui, gente? Tô, o tá criatura invisível na... Tá, uma criatura aí na frente, ataca! Nossa, olha o tamanho disso! O que é isso, gente? Eu não consigo ver direito. Bicho quadrúpede, de pescoço comprido, rabo comprido, lembra um lagarto gigante. Um dinossauro. Tipo um dinossauro. É, não, o que é isso que está te atacando? Que merda? Guardião. É o guardião. Guardião da onde? Da espada de Calmir. Mas o que ele tá fazendo aqui? Eu pego duas gemas... Quebro elas e faço uma muralha de energia em volta dele. Pra prender ele. Aí eu moldo ela de forma que fica. Moldar? É, dá porque... ficha preta. O que você quer fazer? Quero prender ele dentro do. Mas já tem isso já na magia? Não. No meu caso é moldar, porque se ela encontrar alguma coisa no caminho, ela dissipa. Se ela encontrar um obstáculo no caminho, ela dissipa. Mas então tem... no meu caso eu vou moldar ela pra ser um círculo. Mas tem como ela já ser um círculo? Não. Tem na magia normal, tem na descrição. Só quadrado, só. Não, dá pra ser um círculo, dá pra ser círculo. Muralha de força? Mas no meu caso... Ou reta ou círculo. Não, dá pra fazer uma esfera. Não, ou doma... Ou esfera. Sim, no meu caso você faz... É que ia fazer uma esfera. É domo ou uma coisa reta. Não pode fazer um serrilhado, certo? Não pode. Pode? É porque você usa pedaços de Minecraft. É, você vai pôr um pedacinho. Se pode ser serrilhado, então toma seu ponto de volta. Só que no meu caso vai ser só aqui, né? Vai ser só... Então uma doma. Faz uma doma. Só a cupo. Só doma. Vai colocar o corpo no chão. Certo. E só vai ter o piso. Só qual que é o seu ensinoso aqui, entendeu? Celerim, quem que é esse que tá aí? Guardião? Não entendi. O que você tá falando? É, ele foi enviado para resgatar a espada de Calmir. Pronto, já. Ah, boa. Quem? O guardião? Não, o anão. O guardião veio punir. Esse que tá morrendo aí? É. Droga. E como é que a gente para esse guardião? Eu não faço a menor ideia. Você sabe como parar ele? Bom, fiz a magia. Tô segurando. Tem que trazer a espada. Ele quer a espada. Você curou ele? Eu quero a bolinha. Não, eu tenho uma ação. Ele não tem mais ação pra curar ele. Calma. O cara vai ficar até chegar a vez dele. Ok. Sua vez? Tá. O guardião tá preso ali dentro do... Tá dentro, contido dentro da sua... Se ele forçar, aí eu quero gastar ponto heróico pra poder... forçar mais ainda a muralha pra não deixar ele sair. Opa! E se ele tentar sair por baixo, que ele não deve ser burro, sei lá. E aí eu fecho. Aí eu fico só com uma esfera. Vai ficar muito engraçado. Fica flutuando. Oh, oh, oh, oh. Forçar não tem como, porque só tem menos... de força. Então, você. É, só se tiver uns integrados. É, mano, eu não sei que bicho é esse. Então, provavelmente vai ter desintegrado. Foi a única coisa que veio à cabeça, mais de energia. Essa porra que é isso daqui? Perforar? Não! Eu vou sair correndo. Muito bom. Não, mas foi mesmo, o Celerinho falou. Sim, ele tá aqui. Perforando. É, ele tá aqui, foi bem abrangente. Vai, Dodeste. Não, só que minha mamãe falou, bicho. Você chega, não, você chega igual eles estão, todo mundo aqui. Na verdade, você fica parado. É só eu, acho que é um de ação, mano. É, todo mundo ali, Dodeste, pra chegar. Queremos passar pelo corredor, só assistir. Dá pra fazer uma roupa, Zécio? Tá. Com certeza. Você gastou sua ação. Você gastou ação pra usar dash. Então você tem bônus action ainda que você pode fazer um monte de coisa. Quem? Action. Guardião? É, o anão. O anão e o guardião estão aqui. O guardião tá na sua frente. Tá vendo dentro da muralha de energia? Não, é invisível. Não estou vendo. Não, tá invisível. Mas ele está preso e tem o anão que está aqui do outro lado. Mas vocês vão passar aqui. Na verdade não é isso aqui, né? Mas é, assim, a gente pega o corredor inteiro. Tá. Tô bem. Vou te curar. É o que eu vou fazer, eu vou curar ele, pode ir pro próximo. Ok, curou? Gabriel? Tá, então tá curando, então não, Lisbeth. Eu não tenho nessa. Ah, tá, Lisbeth. Santuário. Monozete, o santuário. Eu gostaria de. A espada não tá ali dentro. Não, você não sabe. Eu poderia usar localizar objeto, mas você eu nunca sabe, vi né? ela. Nunca viu, então vai ser meio complicado, né? Seis pessoas. É. Então, você tem localizar? Será que tem localizar? Eu também nunca vi a espada. Mas pelo. O velho, eu tá vi bolinha. A espada. Não. Só você não poderia. Você consegue? Você tem mil sistemas, você pode chegar embaixo dele, onde você tá ouvindo a conversa, não tem mil sistemas. Mil sistemas é o próximo das bruxas. Ao invés de você correr tudo isso aqui, você vem aqui, ó, embaixo, ó, tipo, estamos juntos aqui, ó, pronto. Exato, quando você está ouvindo passos, dá pra fazer isso. Coro 9, seu. O que vai te poupar muito, muita coisa. Sim, eu faço isso. Recebe mais um ataque. Tenta ser o mais próximo de onde está o cara caído. Com 10, 19, 20. E curo ele. 8. Ah, ele nem é. Cura. Ele tá um ataque inteiro. Ok. É a poção, né? Não. Por que é o Pantheróico? Porque ela andou, fez espaço das brumas e tá curando. Espaço das brumas é bônus action. É bônus action? Ah, é? Eu sabia. Sim, é por isso que eu curei. Pô, mas quer dar pro Pantheróico de graça assim, né, mano? Ele quer dar pro mestre, deixa ele dar pro mestre. Vai curar ou não? Aí, boa. Olha, cura 50 de vida. 50? Beleza. O anão levanta assim. Com mais 3 vezes. O anão, quando você vai, cura ele. Obrigado, minha jovem, obrigado, obrigado. Depressa, fujam, o guardião está aqui. Ele quer a espada de Calmir. Precisamos fugir, a espada está aqui em algum lugar. Temos que encontrar a espada e entregar para ele. O guardião está preso. Oh, esse cara é o pior cara do mundo. Calma. Mérito de que nunca vi na vida. A espada de Calmir está aqui. Não, ele sabe que eu chamei o seu nome. Como assim, caralho? Step, o guardião aparenta estar preso. Não sei, nada pode detê-lo. A espada eu julgo que estaria no subsolo. Depressa, temos que encontrar a espada. Temos? Pega a espada. Ajudem-me. Por Calmir! Pororoca! Pororoca! Só pega a Pororoca e eu ajudo, por Calmir não. O grão, o deus lá, Pororoca! É o rei do grande oceano. É bom. Tá, eu vou rolar uma iniciativa aqui pro anão. Nesse turno que ele vai. 40 e aí depois da Lisbeth, pronto. É. Iniciativa aqui, 40. A gente dava uns dois ainda, não dá? Vocês acham que dá pra ficar um segurando o bicho e a gente... Olha só, guardião! Então, mas essa é a questão. Se nada parar ele, a gente tem que achar a espada pra ele parar. Ou ficar correndo. Ganhar tempo pra alguém desse... Exato, é isso que eu tô pensando, entendeu? Ele está no andar de cima. Então vocês vão ter que ir. Peraí, o chão é do quê? Eu não consigo. Lava. É madeira, né? Madeira. Eu não consigo... Eu vou fazer de lava. Só quebrar o chão que tá. Quebra o chão, pronto. Eu vou qualquer coisa. Posso tentar ficar segurando o cara, caiu mais um. Tá, sim, consegue? Você tenta? A gente tenta. Consegue a muralha? Eu mesmo sobrevivo bem mais. A muralha já é uma coisa, né? Pelo menos eu sobrevivo com cada um de vocês. Sai daqui, bicho feio. Não é você. É você, um anão clérigo, pronto. Ele levanta depressa, vamos, vamos, vamos. Por aí não! É um anão clérigo. É colocação. Ô, Glober! Mais difícil. Mais difícil? É, mas dá. É porque eu quero achar uma porta pra entrar pro porão, só isso. Na hora que eu descer. Ah, ok. Olha o Sérgio na porta. Vocês viram o anão saindo ali na porta? Sim. Não, acho que foi tal meio que ele pegou agora. Então, tá ali? Tá aqui no canto. Ok, ele olha pra você. Ah, depressa! Temos que encontrar! Você cortou pra Calmer! Antes que ele se solte! Mas o que aconteceu? Agora, Theo! A espada foi roubada! Agora você quer fazer interrogatório? Sim, eu sei que foi roubada. Ela está aqui em algum lugar! Como você sabia disso? Eu vigiava a espada, meu pai vigiava a espada. O pai dele vigiava a espada. Tá. Você também? Você sabe se ela ainda está aqui? Ela está aqui em algum lugar. Como é que ele sabe? Eu a senti. O pai dela é evidente. Eu senti. Só se for mesmo. Eu sei localizar o objeto. Sagaz, não funciona na espada. Funciona, funciona. É porque é um item de Deus, né? Eu acho que seria imune. É que, sei lá, é que ele é o guardião, ele tem atunimento com a espada. Se não tem perto, né? Criou um vínculo. Então, vamos, como, você consegue descer? Como? Tá tudo fechado aqui. Não, como, é. Calma aí, espera aí. Eu vou tentar quebrar uma janela. Abri uma janela, sei lá. É que você tá no... Abre janela de boa aí. Então a gente vai descer, eu vou segurar ele, a gente vai descer voando pra andar de baixo. Ele já tá abrindo a janela aqui, ó. Tem então janela aqui de frente. Ele tá abrindo a janela aqui, ele já tá indo pra pular. Eu não vou conseguir segurar por muito tempo. Ele pula. Zé, pô, não, já tá pulando, já pendura assim. Ele tá em 50 pontos de vida. Tu cai de novo. Olha, certo, Gabriel, você. É a casa da árvore. Ele levantou. Só é um prédio de 5 andares, mano. Então é pra achar o espada? Sim. Jeff, aqui é a parede? Sim. Eu vou procurar. Tem uma porta aí. Fica aí. Mas a porta tá dentro da... Eu vou procurar. Eu vou correr, Jeff, todo momento lá pra baixo. Nick, a gente tá procurando uma espada. Vocês... Tô fazendo pra você. Pra gente. A espada! O que ela é, Théo? Ele não sabe. Tererim! Imagina Deus. Sim. A espada dele. Sabe como é a espada dele? Membro do símbolo. Isso! Uma balança. Sim. Uma balança? Sim. Uma balança, né? É. Não é espada, não é uma balança. É verdade, se eu soubesse como que essa espada era no peito do Théo. Ah, então, lembra aquele símbolo. Sim. Vamos achar. Vamos lá, vamos procurar. Principal do cara. Ei, Nick tá procurando com você também. Estão descendo. Estão descendo. Correndo. Ok. Eu não vou ficar pra escobar de fodendo. Se o bicho olhar de novo ali, eu morro. Guardião. Não precisa de todo mundo. Só faz isso aqui, se é mal, eu vou morrer. Vocês vêm dar uma batida assim. Qualquer outro espada faz. Qualquer outro espada faz. Enfiou, o cara morre. Não vai me pedir. O bicho fala. Fala, fala comum. Pensei que não ia falar em anão. Ninguém aqui tá te impedindo. Pelo menos. Bom, mas. Ninguém aqui tá te impedindo. Mas calma. Por que essa mulher tá em mim? A gente tá fazendo com que você não mate ele. A gente tá aqui vocês pra ajudar. Vocês veem um brilho negro surgindo assim, quase 3 metros acima de vocês. E atingindo em cheia a muralha. E a muralha da tofa se estilhação. Se você serve a Calvin. Ele tem desintegrar, que filho da puta. Se você chegar perto daquele anão, eu me mato. Não será justo perder 2 seguidores. Não se matará, porque eu matarei quem se colocar no meu caminho. Justo! Justo! Bem justo! A espada foi roubada. Então vai procurar. Os responsáveis devem ser punidos. O responsável é o camaleão, não é? Então por que você não apareceu quando tentaram, quando roubaram a espada? Eu estava no meu dia de folga. Que dia longo. Literalmente. Tava em Bahamas. Era folga. Ei, mas o que ele respondeu? É o meu primeiro dia. Ele não responde nada. Então, você foi o elo mais fraco que iniciou tudo isso. Não. Sim. Tome consciência disso. Você em vez de botar a culpa nos outros, você deverá sofrer. Eu fiz tudo que Calmer ordenou. Não. Sim. Inclusive a folga. Os anões o traíram. Não. Não foi na mano. Minha vez eu vou não foi o anão que traiu, dele. Foi ele. Ok. Não foi opa, bom, ele gastou a ação dele fazendo desintegrar. Podem ir. Faz de novo. Celerinho. Muralha. Não é muralha. Eu vou aqui. Faz, pegar lá, não. Foi ele. Ok. Muralha. Não, que é mais rápido. Eu sou mais rápido. Certo. Pera aí. Quem que traiu o Calmer? Não foi o guardião. Foi ele. Quantos a gente tem aí? Não, eu segurar assim não tem. Por baixo. Tem. Não, eu já vou pegar. Se me ajeitar numa janela embaixo. É mais só você entrar pela porta. Como ela gasta mais movimento? Gasta mais movimento, quer arrebentar a janela com tudo? Bom, esse senão ele tá de armadura, tá? Ele é um clérigo. Até porque ele não se curou, folgado. Ele ia se curar do turno dele! Pra cair no destino, esperou! Arrebentar a porta. Ok, talvez ele tenha gastado todos os slots. Eu vou tentar usar o guardião. Ok, joga força. O que de força? Teste. Abre o chat. Ok. Deu 18 no dado. Eu vou dar. Joga com vantagem, eu não tô ajudando. Esse bar dá por tudo, né? Nos últimos testes ele tá. Já conto os itens ou não? Não. Então, ok. 18. 19. Braço 19? Direito ou braço esquerdo? Ok, passa. Brum, arrebenta a janela. Asa de metal aqui, ó. Janela lateral, acho que vocês saem aqui. É pra sair de onde eu tô, né? Exatamente para? Onde eu tô, acho. Mas assim, calma. Ok, você sai num cômodo quadrado, é um quarto, tá? Tem um armário, tem uma cama. E à esquerda tem uma porta. Ok, agora nós vamos procurar a espada, mas nós vamos procurar muito rápido essa espada. Eu toco nele e velocidade nós dois. Ok. E eu vou usar minha outra ação pra pegar agora. E vou dar dash. Certo. Ele vira e fala pra você. Não pode estar num lugar óbvio. Tem que ser algum lugar secreto. Sim, vamos procurar isso agora. Passar observando. Vamos por três. Mas pode estar num lugar melhor. Okay. Ele não vai fazer ação nesse turno, que ele já fez ação dele. Eu vou tentar procurar algum lugar pra descer. Procura. Nesse cômodo, você vai sair pra outro cômodo. Mano, esse guardião podia ajudar muito. Ele quebra a casa dele. Ah, tá aqui. Investigate. É o justo. Eu tenho um dash, então eu tenho bastante pra se movimentar ainda. Exato. Qual que é o tamanho da casa? Deu 20 não natural. Não acha nada. Vocês vão revirando ali, ó. Cama, tudo, olha atrás do armário. Aparentemente não tem nada ali, não é uma passagem secreta. Qual que é a altura da casa? Da onde a gente tá até o subsolo? 4 metros. 4 metros? Eu quero. Até o subsolo não, até o térreo. E até o subsolo? 8. Ninguém sabe quanto eu comprei no subsolo. Eu quero tentar procurar, tipo, gastar o meu 10 pra procurar na casa inteira. São, tipo, eu ando acho que 36 metros. Depende se o trem sobe de novo. Caramba! Eu tô de haste. Você vai procurar o quê? E haste e dash. Procura a escada lá pra baixo. 36 metros. É, tem que achar um fosso. Não dá pra procurar na casa inteira em um turno. Aí você desloca, mas procurar, virar as coisas, não dá. Dá pra fazer só um cômodo por turno? Um cômodo por turno. Ah, ok, só. Começa lá. Ok. Esse aí você vai e revira rapidinho e não acha. Ele pega, levanta e fala. Não tá aqui. Murray. Não tá aqui. Você. Jeff, ação bônus é lobisomem. Vira um lobão. Também, mas tá, posso fazer um teste de percepção pra sentir cheiro? Onde a criatura possa estar? Pra que ela se libertou da barreira e a gente via a barreira antes. Agora não tem como a barreira. Pode. É. Sem vantagem, teste normal. Essa criatura não sua. Não, mas ela não tem um cheiro natural dela? Não passa perfuminho. Tem um barulho de passo, as coisas também tem som apurado. Ok. Ah, tá na sua frente, você sabe disso. Vocês vão saber a posição então, exata sim, que ela tá. A questão de eu sentir, que do cheiro pra eu saber. Tá. Posição dela. Ele não quer jogar com desvantagem o ataque, é isso que ele quer fazer. Não, porque eu jogo normal, eu vou dar, tá aqui na minha frente, ataque descuidado normal. É porque não tem como, ela tá perco a vantagem. Não dá, ele tá invisível. Você sabe que ele tá na sua frente, só que você não sabe se ele tá assim ou se ele tá assim. E quando você bate com o machado aqui, erra. Isso não dá. Ele tá na sua frente, você sabe disso, mas você não sabe como ele está. Ou seja, você pegou essa ideia? Bate de assim. Exatamente, assim é 100% de chance. Pegar a área inteira, ataque em área! Ok. Tipo, é um ataque em área, assim. A ideia é boa. Mas se tiver dois passos pra trás. Exato, né? E se o bicho tiver assim? Tipo. Então os caras vão na parte de baixo. Tipo, machado de lagarto. O bicho tá na frente dele, mas ele pode estar tá assim na parede. Tá, Jeff, então eu vou usar ataque descuidado. Ok. Pra te perder a vantagem. Mais 14, Você é a próxima. Eu sou a próxima? É. Eu não sei o que eu vou fazer. Vai morrer. É, você é a próxima. 22. 22, acertou. Mas você deu 19. Gente, vamos fazer o seguinte: quando for jogar o dado de 20, eu jogo o dado de dano junto. Você acertou, já tá lá lindo, você joga de novo. Se errou, foda-se. É, isso facilita bastante. Acelera bastante o combate. A menos que seja uma bola de fogo. É. Não, mas ataque normal. É, é ataque assim. Normal já joga. Então vai, quanto ele rola dano e calcula, você vai fazer um ataque da vida. Se for de baixo, será que eu tenho o mesmo ataque? Você vai usar o bando morceguinho Zubat? Não dá, não dá. 10, 13. Sonar onde? Nunca. 17, 10, 27 de dano no primeiro ataque. Agora eu vou pro segundo ataque. 27 de dano. Eu quero saber assim, ó. Ou pra mim tentar achar a entrada. Teoricamente. Errei. Ver a parte secreta. Ou pra mim saber qual que é a altura do local. Quanto que eu tenho que deslocar pra baixo pra não cair no meio da pedra. Já tá quebrada? Então, você bateu pra quebrar a muralha de força, não tinha porra nenhuma. Não vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Eu quero te bater, velho. Tira a muralha. 18. Ah, Breno. Eu não fiz errado, você tá com reis. Pé. É. Não, não, tá certo, tá certo, tá certo. Porra. Fez errado sim, com reis é dois pontos por turno. Quanto é dano total? 18. 27. 27 é dano total. Segundo ataque eu errei. Putz, que beleza, hein? Ele tentou bater na muralha de força, só que ele não tinha muralha de força. Tá com 99 de dano. É que eu achei que ele tinha se morrido pro lado. Sim, ele tá chegando que você saiu. Você saiu aqui. Nem longe, foi pra ver esse que pulou do futuro. Posição futura. Ele só entra assim, ele tava dando e parou. Deu quanto? 18. Tá, você vai procurando locais outros, né? E no corredor, você sai no corredor você não acha nada. E fundura, dá pra saber? Fundura não dá pra saber, tá maciço o solo abaixo de você. É, volta. A 0, não, não, não, não, não tava assistindo, não. Só voltar e volta rápido, mas a corrente está assim, ó. Uns 2 metros de profundidade. 2 metros de profundidade? Aproximadamente. Ele puxa pra aí. Eu castei minha ação pra procurar. Mas é sim. Justamente você dá a chance de ir ou não ir. Bonus action? Teleporte ou bonus action? É. Caiu no parede, né? Não, eu só teleportei pra baixo, mas eu tô pensando que é 2 metros de fundura. Tô pensando em teleportar mais 2 metros, mais pra baixo. Que foi direto. Porque eu não sabia, né? Aí você joga lá no meio da parede, é. Não, mas é a tua fã que tem um andar pra baixo. Mas não sabe o quão. Tem um andar, mas quão fundo é esse andar? Tá, mas você pode parar no chão e cair. Você já vai saber. Não, meu bem, eu não sei. Por exemplo, assim, ó, pode ter um andar embaixo, esse andar ele pode começar tanto a. Tipo, a não ser a espessura da laje. Exato. Pode ser tipo um. Ela não quer parar no meio da laje e se fuder. Exato. Ou no meio do chão. Joga com a ponteiro lá no zero. Aí o que eu tô pensando, eu gastar o ponto heróico, pegar a bonus action e descer. Você tem a bonus action? A bonus action já desci, amor. É o teleporte e a bonus action. Ah, você já usou o teleporte. É, porque daqui eu presumo que eu não consiga localizar. É que aí tipo, você vai quebrar outra regra. Pra usar duas magias. É, tudo que você faz isso, sei lá. Só procura. Eu já procurei. Vai próximo? Achou nada pra descer? Claro que não. No meio do corredor. No corredor não tem. Amor, eu vou querer então fazer um teste de insight. Porque eu conheço o camaleão teoricamente. Não, você não conhece o camaleão. Eu aprendi a ser ladrão com ele. Eu quero saber onde teoricamente seriam os lugares mais prováveis que ele colocaria uma entrada para descer para o subsolo. Então, criança, quando você for esconder mais secreto, embaixo da cama. No banheiro, né? No banheiro? Embaixo da privada, você aperta os cabos. É muito abrangente. Local isso. Mais improvável possível. É, senhora, tem que ter dois botãozinhos pra descarga. Um local que. Um botãozinho lá, botão de descarga. Dentro do banheiro. No cagolo, mano. Tem um botão ali do lado da caixa da descarga. Privada vai ter como pular pro celular. Põe direção ao banheiro, sai lá. Tem que procurar o banheiro primeiro. É, não deve ser tão difícil de achar um banheiro, um cômodo pequeno. Com ecolocalização ainda deve ser fácil achar. Uma direção aí. Ok. Onde que é um lugar óbvio? Banheiro. Banheiro? Só me fala. Eu tô em morcego. Eu ando 36 metros por turno. Você não me ouve. Você não fala morceguinho. Eu não falo. Você não consegue falar seus idiomas quando tá em morcego? Não. Eu só falo o que o animal fala. Que não é sei, nada. Morceguês. Passa um morceguinho dourado. Não, dourado. Não, assim, dourado, não. Não é o Fantomas. Passa um morceguinho do seu lado. Legoriel, Legoriel. Não passa um morceguinho nenhum do seu lado, você tá dentro do cômodo fechado. É. Demorou pra pensar, hein? Pensei agora. Legoriel, Legoriel! O quê? Manda o Celerinho pro banheiro! Não. Celerinho, corre pro banheiro! Você viu a verde? A Cira que mandou, parece que ela é seguro. Aqui é seguro, mas ok. Não, você pensa em morceguês também, você falou. Ok, top. É o step, nós já, eu, já, você não. Acabou? Acabou entrando, mas não vai fazer. Outra muralha. Não, você não. Outra muralha. Não. Não, você me lembrou certo de boa. Outra muralha? Vou ganhar mais tempo. Não vai passar, vai deixar essa espada maldita. A gente aguenta mais conversando com o cara. Não, mas você tem que entender o seguinte: você tem que entender que o cara, ele só tá aqui pra poder quebrar as gêmeas que eu tô fazendo. Ajudar, a gente tá aqui ajudando também. Calmir que mandou a gente aqui. Não estamos atrapalhando você, não. Tromba na muralha, guardião. É porque ela fala enquanto ela vai fazer. Então, por que Calmir? Ele. Tem que fazer um gestual. E verbal, né? Você fala, então ele tem que fazer. Fazer. Da dá um pontinho pro Zé. Dá um ponto pra mim. Quatro turnos agora. Agora o Theon vai definir, hein? Quatro turnos. Vai sim. Eu sou o Theon, líder clérigo de Calder. Você é cuzão, hein? Gival, Toff, não gasta o ponto pra fazer isso, que eu vou tentar banir o filho da puta. Mas eu preciso ver ele primeiro. Mas ele não precisava estar preso na... Melhor que ele tá preso pra não... É melhor estar preso pra gastar o tempo dele. Nós vamos desintegrar e fugir. Exato. Não, mas... Não, deixa, tá bom. Não, tá ótimo do jeito que tá. Vai tentar banir. Tá certo, mano. Prendeu, não, prendeu o trinão do jeito que ele vai fazer. Desintegrar. Ah, não. Espera. Devolve. Você tem? Gente, eu gastei meus slots fazendo o quê? Não, a gente não usa magia hoje. Você não curou lá na explosão? Então você não... Você não apagou. É, não apagou. Peraí. Ele curou alguém quando teve explosão? Gente, eu sempre apago quando... Não. Ele não ajudou na razão? Amanheceu o dia, você gastou com mensagem, o slot baixo. É, só mensagem. Só mensagem. Quando teve as explosões, vocês não combateram assim. Nas explosões a gente não precisou ajudar. Não, não tá cagado. Volta pro Terói. Pega pra ele, Diego. Já voltou, já jogou lá? Já fui. Não, ele já jogou aí de novo. Vai usar o ponto heróico ou não? Vai. Ele aparece pra você, ele é um lagartão colossal. E brrr, tromba de novo na muralha de energia. Ele olha pra todos vocês. Começa a abrir a boca. Eu vou intimá-lo. Intimá-lo? Não! Eu sou o Calmir. Se você tem que seguir isso de punir alguém, saiba que eu vou fazer isso com você. Você não será mais um guardião aqui, isso eu garanto. Nossa, futuro Calmir! Esse é o futuro Calmir! E Calmir, e aí, você não roubou o teu posto! Mas depois a gente conversa com o Calmir. E ele vai perder o emprego. Aô, gerente de Calmir! Vou passar no RH. Passa você, ele passa o RH. Responde pra você, tá? É. Passa todo mundo no RH, porque eu vou fazer ali, porque vai estar todo mundo novo. Defender a espada de Calmir agora vai matar o mais fiel seguidor dele. Mais fiel seguidor de Calmir de Tenebra. O Calmir vai falar assim, eu vou demitir todo mundo e contratar o Camaleão. Foi ele que roubou a espada e ele vai proteger. Cara, velho, cara, tu acha que é patrão agora, mano? Meu filho, se você falar com convicção, o cara acredita, serve. Ele vira e responde pra você. Você não tem poderes para isso. Só Calmir tem. Só Calmir. Mas eu tenho fé. Maior que a sua. Eu tenho intervenção divina. No meu cumprimento a Calmir. Então reze. Reze para Calmir poupá-lo de minha fúria. Intervenção divina. E começa a abrir a boca e você vê uma esfera negra surgindo dentro da boca dele. Vamos integrar isso. Isso, consigo achar a imagem do guardião aqui que eu não vou parar pra ir lá dentro buscar Dragão Brasil agora. Depois posta no grupo. É, melhor já. Pode ser. Não, manda embora, só eu ouvi. Eu mando embora. Eu mando embora, isso aí. Aí você manda pra mim sim a silhueta, porque eu vejo só a silhueta. É... aí você manda. Não. Não, você não vê mágico, não. Hã? Você não vê a silhueta, não. Por que não? Ó, pra você ele vai mandar. Com a localização eu vejo o quê? Assim, uma sombra. Quem é esse guardinho? Eu vejo a silhueta. Você vê que é grande. Tá, igual o demolidor, beleza. Eu. É. Boy. E o Thor foi ver. Então, ele. Não, preto! Mano, preta! Irredutível, não há forma de convencê-lo. Não, estão nas regras. Infelizmente. A não ser que dê a espada pra ele, é isso? Pega minha espada então. Mais alguma ação? Não, não. Eu vou pegar a sua espada pra fazer a luz do dia. Hã? Luz do dia. Luz do dia? Você tá em cima, né? Tá embaixo. Tá embaixo? Tá embaixo ali, né? Não, tá em cima, tá em cima. Tá nesse andar aqui. Então a gente tá aqui. Você deu um. É, subiu, curou o anão, tá lá em cima. Vamos. Agora. Não, é só a luz mais forte que foi. Usa luz do dia lá em cima. Luz do dia lá em cima? Ok, claro como a noite. Claro como o dia lá em cima. Fica muito mais fácil de achar agora. Você tava naquele dia que a gente. Não, ele não, é, ele não tem sombra. Ele não faz sombra. Não, acho que a espada. Não, a espada. Ah, a espada, você quer procurar a espada aí em cima? Isso. Onde? Esse cômodo aí acho que é meio besteira, né? É um raio de um. É melhor lá embaixo mesmo. O anão já tava aí, né? Nadando. Ah, e pode ser aportado toda vez. Mas lá embaixo? Lá embaixo, eu teria que. Você pode descer de novo e dar os caras procurando. É. Pode ser? Pode ser. É melhor. Aí vai se fazer outro dia se você desce e os caras. É melhor. Saltou? Saltou não, derruba as duas pra lá. Gente. Não, mas eu posso as duas. Será que esse quadro tá sobre algum tipo de magia? Ah, pode ser. Ilusão, divindade. Tipo, você só vê a versão verdadeira. Ela pode estar ali em cima da cama, só que você não vê. A não ser que você vá e usa uma magia detectar a versão verdadeira. Você vê uma. Mas eu acho que esse objeto, acho que ele não é mutável assim, né? Como assim? Acho que não. Por exemplo, assim, vamos supor, tem essa caneca aqui em cima. Você tá vendo normal. Só que ela pode estar sob uma ilusão que você não consegue ver com o olho normal. Só que você vê a versão verdadeira, você vê que ela tá ali. Só que nesse pode caso, essa espada, acho que ela não tá escondida. Não seria, né? Porque ela é espada mágica, sei lá. É. É muito provavelmente, talvez. É possível. Não, é possível. São supositórios. Certo, Lizzy, você desce lá embaixo. Assim, desce onde? Onde você tá mesmo? Direita, esquerda? Vamos ver. Eu vou à esquerda. Pra esquerda? Põe, bota a posição que você tá lá. Eu não sei onde eu tô. É, essa barreira pra cá, tá? Não. Se eles, tá com a gente? Desse lado aí, você sabe mesmo como do que tá o celeirinho e o anão. Vamos ter que guardar o som. O bicho atacando. Os dois. Você tem... Ah, já tem que você é uma das integradas. Então vou ter que atacar o bicho. Esse como deu um quarto, tá? Ah, eu sei qual que é. Campo de magia. Contra mágica. Uma... É, isso. Contra magia, vai. Ele quer contra a mágica. Esse aqui ele tem uma porta. Deixa eu desenhar aqui, vai. Não. Como que é o cômodo que vocês estão. É, deu super magia de... Exato. Você estou estuporando a área da casa. Aqui tem uma porta, tá? Cama, armário, uma cômoda, um criado mudo, tá? Esse é o quarto onde vocês estão. Está tudo revirado que o senhor está virando as coisas em velocidade estonteante. O quê? Foi tudo, né? Uso detectar magia. Ele pode cancelar a barreira. Detectar magia? Não. Pode ser? Tá lançando contra o spell. É, tá, sem magia embaixo. É no quarto tem nada mais. Tá na nosso buff. Tem que cancelar a magia. Teria que ser o spell magic. Imagina o spell magic é não cancelar a muralha. Isso. Então o anão. O anão ele vem, abre a porta e vai saindo. Bem rapidinho. Parece um pinguim. Próximo cômodo. É. Super rápido. Ele vai, abre a porta, não vai conseguir a ação dele, tá? Ele sai aqui, ó. Aqui tem um corredor. Uma porta aqui. Tchau, pinguinzinho. Uma porta aqui. Pinguim de leite. Pinguinzinho das leite. Vou fazer uma outra barreira também. Aí, barreira tá? Sobre o pulmão. Ele sai aqui nesse corredor, ou não? O anão dá o search dele nesse corredor aí. Banheiro, vai pro banheiro. Nossa, eu sei como a gente poderia matar. Banheiro? Banheiro. Se aqui tivesse uma magia de controlar o ar, parece tá, inteligência mais legal. Um milímetro de coisa na barreira. Ok, 16 sugar dado. Todo o ar lá e depois... Você... Beleza. Pra cá não é banheiro, pra cá pode ser. Ele abre essa porta. Eu matar um guarda, e aí lá dentro ele grita. Achei! Mano, cura aí. Eu já matei um cara assim, só que... Tá, não, joga o dado. Empurra o bicho da escada. Quando a zaga deu certo. e prendi o cara. O meu dado deu 3. Aí você chama mais alguma coisa. Né? Névoa, ele vai morrer. Ele tem mais 7. Cada vez que ele fica lá dentro, 10 no total. 2 de 6 na Constituição. Direto. Parece que não tá aqui não. Por que alguém tem esconderia uma espada no banheiro? Não, deve ser o caminho para o subsolo. Não estou encontrando nada. Eu vou chegar aí daqui a pouco. Eu já vou ajudar você. Vou chegar aí na minha vez. Grial. Mago, meu mago. Glória, ajude seu filho agora nessa hora de necessidade. Precisamos parar essa criatura daquele deus insano. E eu vou. Escutei gritando no banheiro? Sim, a. Se ele toma só pra mim. Eu vou naquela direção e eu vou naquela. Vou no meio da casa, daquela parada. Se eu fosse a espada do. Calmir, onde estaria eu? E vou em site. Se eu tivesse no mesmo nível que você, tivesse. E vou usar o lunch da Glory. Ok. Talvez dá certo, né? Tô tentando. Mas igual eu falei, mano, dividindo no meio. Se eu fosse a espada do Calmir, eu ficaria em Dorherim. Onde estou eu? Mas já que eu não estou em Dorherim, se eu estiver nessa casa, onde eu estaria? Essa magia que você tá falando. Então, você perdeu nada na Constituição. É, deu mesmo. 26. Aonde? No subsolo. Não, não, não. Escondida, disfarçada. Disfarçada. Disfarçada? De outra coisa. Aí fodeu. Aí você fodeu eu. Aí você não viu na cozinha, tinha uma empregada se fazendo um peixe com tela enorme. Assim. Ela pode ser um vaso de flor, mas para. Certo, guardião. Ela pode ser uma privada. Nossa, ainda bem que eu acho que ele pode ser um site. Ela está disfarçada. Agora só pode descer, né? Ela está disfarçada. Você se falou integra isso, a muralha de Toph. Caminha na direção de vocês. Eu vou me impedir. Brrr, começa a atacar. Quem está na frente aí? Murray. Murray e quem mais? O Tel e quem mais? Eu por trás, vocês três, tá. Primeiro ataque no Tel. Mais frágil. Mano, como você faz mais frágil? Mais frágil. Crítico! Ninguém tem medo de colher. É mais frágil. Segundo ataque, no Murin. Mas essa é a questão, é magia? Não. Então é fácil de ver. O que é? Se não for magia que tá disfarçando a espada. É o cama real. 26, acerta, né? Então é a espada que tá disfarçando ela e isso é ela aqui. Terceiro na top. Ninguém vai me ver. Ok, 19 no dado, acho que é certo. Então, essa é a questão. A espada está camuflada, está, mas qual é a espada de cobrir? É magia? Fácil de quarto ver? Quarto ataque, quem tá de frente ali? Murray, né? Quarto ataque do Murray. Pra mim é. Espero que seja magia, porque aí ela vai se passar. Não seria magia, é visibilidade da espada. 14, 30, não, não é da espada. Certo. Aí que pode. Ainda pergunta? Então dois do Murray. Passou de 20, acerta. Eu vejo a aura mágica. A espada tem muita aura mágica. A gente vai ter que primeiro achar a descida. 72 de dano. Exato. Você pensa, será que ele vai fazer uma loucura? Dá um teleporte pra baixo. Tá aí, porque esse daí não foi em mim, né? Esse 72. Foi você. Foi em mim? Foi. Pera 34 lá. Na top. É... Jeff, é de nossa, prata? Jeff, é antes, faz, não, assim, vai jogar. É 2 metros, 2 metros. 2 metros. Você quer outro mágico? Sai no topo, ó. Toda parte é. Eu vou, mágico. É normal. Eu tô de morcego. Eu sou um morcego. Mas é dano mágico, não é só uma criatura mágica. Ô, louco. Tá, 17. Eu tava falando do outro. 30 aí? Só, tá. Uma concussão. 34. Ataque no Theon. É dano mágico, amor? O Theon foi de 20. Não falar que precisa ser mágico, é tipo concussão. Não. É considerado dano estacionário. É dano de dor. É considerado mágico. Arma híbrida. Então, é considerado mágico, ele toma. Imune de dano. 78, Theon, de dano em você. De armas não mágicas e que não sejam de prata. É considerado mágico o ataque dele. Pera aí. O ataque da criatura é considerado mágico. Ele é tá, você tem um não mágico, sabe? É. Arma mundana. Se ela não for de prata, não fere ele. Você fere ele com uma flecha normal, porque o seu arco é mágico. Exato. Aí sua flecha se torna mágica, porque tá sendo tirada por uma arma mágica. Lá, bom, marcou o dano, Theon? Não, 78. Não. Tá fraquinho. Pera, os dois ataques em mim, somado, deu 72? Deu 72. 76. Certo. 76. Celerim, você. 72. Metade 36. Eu vou ir até onde é o seu banheiro. Certo, entra no comandante com um banheiro simples. 9 horas, temos que parar. Ah, dá-se o espaço, mas para. Tentar descobrir Investigate. Investigate. Eu quero achar um jeito de pegar uma vantagem. O banheiro, como é que ele é? Tem uma banheira de louça no fundo do banheiro. Eu só tô com 80. Levar uma borracha, cara, banheiro. Aí, ó, matei eu. Tá? Banheira de louça. Torta. Tá? Aqui é um desnívelzinho, que é uma espécie de um box. É, você certo? Aqui assim, ó. Tem uma latrina. Latrina, vai na latrina. Um cagador. Entra no cagador, tá lá. Tá lá. Se aí tiver uma bosta, você tira a costa que é a espada. Nossa, espada de bosta. E não quer mais nada ali no resto. Mas é, você falou que é, o sentido é esse. Eu achei que era porque ele não poderia diminuir de tamanho. Primeiro eu vou tentar procurar na latrina, depois eu vou tentar tirar a banheira do lugar. Investigate. Saiu bem longe. Ah, ficou bem no divisa. Nossa. Foi um 20, vai? Ah, eu vou rerolar, porque daqui só deu 12. Só dá o ponto. No final, dá o ponto que eu gastei pra atacar a galera lá em cima. Deu a mesma coisa, deu 12. A mesma coisa, 12. Não, deu, joga bom. Aqui, ó. Já, você tá jogando em Texplay. Aí, ó. Olha lá! Agora foi, 20. Ele tá jogando aqui. Ele jogou aqui, aqui. Aqui que a Aridia, aqui a Aridia jogou. A Aridia jogou. Ok, valeu. Só que divide esse vídeo aí que a gente okay, valeu. Valeu. Não tem nada. Valeu, valeu. Tá cagado. Pisou na merda. Só que você vai pegar uma pizza. É bosta. Você vai na banheira, puxa ela assim, nada. Tá? Direito ponto cabeça, baixo. Falei que tava no cagador. Aí você vai na latrina. Você vai e olha lá dentro, tem cheiro de merda, você procura lá dentro pra ver se você acha. Não tá vendo a latrina. Aí você começa a mexer tudo, você pega a tábua dela e você desloca a tábua, ela é uma dobradiça. Ela gira. E toma espada lá dentro. A câmera é secada. Ela gira. Falei que tava no cagador. Deu parte do vídeo. E aí você vê o seguinte: alguma coisa se desloca por dentro também do fosso e fecha a passagem pro fosso. Desloca assim, fechando a passagem pro fosso onde tem a merda, tá? E abrindo um buraco lateral aqui. Um túnel onde tem uma escadinha de grades. De ferros que desce pra profundeza. Jornada do sangue é câmera secreta. Vai descer? Ainda vai ter um basilisco, falei? Teste. Ok. O anão grita. Oh, garoto, você encontrou! Está aqui, está no banheiro! Chame o elfo que está atrás de você. Está aqui, está aqui! O anão gritando, né? Lá em cima o guardião. Adão, maldito! Oxi! Não, ele não correndo. Quer que ache essa porra! E vai correndo na direção de você, do anão. Ele não é neutro, ele é mau. Ele não é neutro. Vai não, na vez dele. Na vez dele, ele tem uma rivalidade. Na vez dele! Eu tô vendo que vai aparecer outra barreira! Olha. Será que quem devolveu? Apareceu uma barreira de novo aí. É você não, só irá dar certo. Mano, eu vou dar passagem pra ele que eu não quero fazer isso. Okay. São 9 horas. Já estou meia hora além do meu limite atrasado. Então, tá, falta muito tempo. Né? Falta. Cura sem divino é que. É óbvio que é um esconderijo de um ladino. É uma gigante. É óbvio que tem armadilhas. E mais cômodos. Se você colocar esse bicho aí, foi um sacanagem, cara. Vocês demoraram pra isso. Se vocês fossem primeiro lá encontrar o anão. Vocês não iriam combater ele. Porque ele não tinha achado anão ainda. Mas como vocês demoraram um pouquinho. Ah, não veio com o pai, não. Você sabia a nossa agenda desde antes. Escolhas, quais? Quais? O anão tava caçando a espada também. O guardião tava caçando o anão. O anão não achou a espada, mas o guardião achou o anão. Ah, o anão achou a. Não, o anão achou a espada, só não consigo ver. É, ele sabe que a espada tá ali perto. Não deu tempo dele catar